Mas os Robin Hobbs estão comendo. Aberto. Eles estão comendo. Só 5. Gostoso então, quando você rola aberto pro jogo. É? É. Vou rolar tudo aberto. Não, também hoje. Não precisa tudo isso, não. Vou rolar tudo aberto. Rola do leite aberto. Ok. Vocês agem primeiro. Rola desse aberto. Hã? Você rolou desse aqui já? Já rolei, ele já me induziu. Ele queria aberto. Eu queria que você rolasse aberto pra eu ver o valor que você tirar no dado. Você não confia no Jeff? Você não confia no Jeff? Não, o valor que ele tirou pra ter a cálculo enquanto foi reduzido, né? Nós não confiamos em cinco, mas quanto cara. Nós não confiamos em nenhum mestre, porque o mestre tem a mão peluda. É porque assim, se não roubasse, eu precisava do escudo, né? Olha, meu cara, eu prefiro que ele chute o escudo. Eu também tô zoando. Na minha mesa, o Rodrigo quase matou um player nosso em um encontro aleatório porque ele joga sem escudo. Não tem mais escudo agora. Não, tem sim, amor. Não tem, não. Tem sim. Ok. Isso aqui, eu pode usar. Griel, sua vez. Ok, Jeff. O que você vai fazer? Matar esses quatro negros. Matar os quatro hobgoblins. Ok. Menor ideia que maldito. Verdade. Deixa esse bagulho pra eu e pro Murray e pros bichão aqui. Estou atacando e os quatro, pro tá? Pro Grung. Então, dois tiros nesse, mais um. Grung forte. Primeiro nesse. Acertei, que Jeff. Que é peixe, Grung. Meu irmão, que você gosta de peixe. Eu tenho mais 24, viu, Jeff? Eu erro. Se você não tirar um, você acertou. Esse mais 24, será? Não, eles não tem mais 24, será? Até porque eles são só... Crítico, mais. Natural, 20. Opa. Crítico nesse puto aqui. Puxa uma cartinha. Vamos lá, agora um ataque nesse. Crítico, só que não natural. Nesse daqui. Nossa. Murray morreu. Só eu também. Pega minha lozinha ali, Rafa, por favor. Fred, pega minha lozinha aí atrás. Crítico, natural, outro. Cara, outra cartinha. Ah, deixa eu confirmar os dois críticos. Ele joga 3 mal com o ataque. Não tem como ele não tirar crítico. Ataque nesse? Mas crítico na cara. Não, mas de nada, viu? Pelo fogo das fadas. Acertei nesse. Se eles não morrerem, Jeff, eu vou agir de novo, tá? Ó, piscando. Vamos ver o meu dano. Eu? Você tava lá no meio. Não, não tinha chegado ainda. Tinha sim. Claro que tinha, você era prisioneira. Você tava literalmente o no meio dele. Filha, você tá controlando o Grum. Mas eu o Grum já jogar tava o save, ali. Porque eu não quero ficar brilhando. Ok, dificuldade 27. Tá bom. De destreza. Vai, essa pula. Você, tá... Ai, cara, você tem mais chances do que ela. Porque você é um ladino. Tá brilhando, ponto. Eu acho que você passou. 19 mais... Jeff. 24. No primeiro cara, ó. Uhum. Nesse aqui foi 44 de dano. Não, ele não tá vendo. Viu? Você tá? Eu tô. Nesse aqui foi 39 de dano. O sapinho gosta de brilho. 19 no dado e passa por 2. Nesse aqui foi 30. Eu tenho mais 2, eu não faço. Foi 68 de dano. Mas é que tipo. E nesse daqui foi 66, 99. E aí, um tempo, 109. 116 de dano nesse aqui, Jeff. Ô, louco! Esse daí foi o que tu montou os ataques. Crítico e dois ataques sendo crítico. Algum deles morre, Jeff? Nenhum. Ok, pulso de ação. Tem 160, ele morreu? 116. Ah, 116. Um ataque nesse? Crítico. Só que não natural. Crítico natural. Caralho. Deixa eu confirmar se eu não foi 3, não. É, um ataque nesse. Ali, né? Acertei, mas não foi nada. Uma cartinha que dá pra você usar. Crítico. Agora, opa, o ataque bônus é no dano ou crítico não natural. Então eu tirei 3 críticos. Não natural, é crítico transgênico. Esse mais 10, ataque bônus. Ó, Jeff. Ah, esse aqui tomou mais 66 no mínimo, morreu? Pronto, tem que jogar o dado. Eu tava com 116 de dano? É. Morreu por isso. Só que. Morreu. Caralho, esse aqui tomou no mínimo mais 66 também. Eu tava com 90 e pouco. Tá, você viu o que tem aqui embaixo? Ok. Tava com 68. Não esquece disso. Então eu vou dar mais um ataque nele. Mais 12. Ou será que... Por que eu vou dar mais um ataque nele? Que cara folgado. Crítico natural, Jeff. Não, não tá contado. Nossa. Então você... Que mandou você deixar jogar 3 dados? Acertei 2 desse. Ok. Então, esse aqui com certeza matei. Mais 66 de dano. É, mais 2 no acerto. Esse daqui... E mais 2 primeiro, mais 66 no mínimo. 66 mais... Tá certo dano. Mais 2 no 4. 70 de dano nesse. Quer que eu te ajude, Jeff? Não precisa. Quer que eu transforme todos os ataques dele em dano mínimo? Esse aqui 40 de dano. Ah, isso é interessante. Aí o cara joga 50 dados. Crita tudo, dano mínimo. Beleza. O meu crítico é o dano básico. Certo. Uma chuva de flechas voa na direção deles. Tá? Dois deles de costas pra vocês estão tentando fugir. Quando as flechas os crivam. e os atravessam e eles caem no chão já sem vida, sem se mexer. Os outros dois, eles continuam cambaleando, tentando fugir, bastante enfraquecidos, mas ainda vivos. Grung, é seu trabalho, né, terminar com aqueles outros dois. Não. Cuida desses aí, meu elfo. Tô pra cá. Eu não quero que os caras fogem. Eu vou atrás deles. Ah, eu sei, mas... Eu ando 18 metros. Cadê a fitinha pra ver quanto eu consigo andar? 12 quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se não ficar tão perto dele. Ok. Vou seguir os caras ali, já. Beleza. Tá. Celerim, você é o próximo. Ok. Pera. Desculpa, Jeff. Tem mais um ataque que eu não usei bônus de ação. Ação bônus. Mais dois ataques. Um ataque em cada um. Começar a usar a regra de mutantes malfeitores. Reduz a quantidade de ataques, mas aumenta o dano. Ó, Jeff, nesse aqui, mais... Esse é o que tava mais ferido? Não, já me perdi. Mas, eu acho que o mais ferido já morreu. Mais 39 de dano em um. E mais... No meiozinho, né? 39 de dano no outro. 39 dos dois. 39 dos dois. Tá, nenhum deles tá morto. Você se desloca, disparando mais duas flechas ainda neles, tá? Eles se viram assustados pra você, mais assustados ainda pro Murn, tá? As flechas se cravam no peito deles e eles vão recuando agora de costas, enquanto eles vão gesticulando, invocando uma magia pra atacar vocês e tentarem escapar com vida. Celerim. Ok, você é grande, mas será que você aguenta? Já? Energizo o meu machado. Energizo o meu braço e já vou partir pra cima dele. Bem. Ok, eu tenho regras pra isso, quando você precisar, tá? Você tá atacando com o machado, com tudo? Isso aqui é forma de dragão, né? Como assim com tudo? Com tudo. Eu só sabia que o machado é o poder do meu sopro. Machado, você pode materializar o seu sopro no machado. Sim. Ao invés de você dar a chance do cara desviar com o save throw, você rola o dado, você assume o controle da jogada. Sim. Tá? Porém tem mais. Ah tá, esse mais eu não sabia, do sopro eu já sabia. E eu vou usar o Kentrip também, o Bunny Blade. Vou no meu caderno. Do Skag. Os caras me favoritam ainda. Ó, já empresta já os D20. Em qualquer uma das situações, e ele é uma arma mais 3. Tem uma arma mais 3. Tá? Mas daqui é bom. Se você for tentar atacar. Bom, quando você for tentar atacar ele. Sem o sopro, que agora você vai jogar e vai tentar carregar o sopro, né? Pra reutilizar dessa forma. Mas se for tentar atacar normal, eu te falo o que acontece. Nossa, eu pensei que era a Tio Will. Não, o Tio Will. Eu não carreguei o sopro. Não carregou? Não. Ok. Eu tô ainda atacando, entendeu? Mas você deu um atacão com o sopro nele, sim. Correto? Ó, o Onix falou que só tá o machado, carro, Lucas. Sim. Então, o primeiro ataque foi seu sopro materializado na forma do machado. O segundo ataque, você tenta carregar o sopro, não, o sopro, mas não carrega o sopro. Eu só tenho um ataque. Você só tem um ataque? Você não tem muito ataque? Ah, é. Ok. Então esquece. Usar bonus action, posição, nada de gênero. Ah, agora eu quero ver o que é, eu vou gastar dois pontos de feitiçaria pra usar o cantrip de atacar de novo. Ok. Quero ver o que acontece. Dá pra gente fazer. Primeiro ataque. Você materializou o sopro, é um ataque mágico. Conta seu carisma. Certo. Tá. Segundo ataque. Tá. Você tá atacando agora com um machado, uma arma e não a materialização do seu sopro. Tá. Carregada de energia, imbuída de energia. Tá. O machado, nesse ponto, ele fica mais pesado pra você utilizá-lo. Aí você ataca com sua força, a menos que você o arremesse. Aí você vai atacar com sua destreza. Não, com a força. Então, com a força. Ah, é bom ter que dar pra usar agora o machado quando eu tô forma humana. Que minha força é 9. Ok. Então, o seu segundo ataque, você vai atacar ele com força normalmente. Qual é o dano do segundo ataque? Você acertou? Ah, ok. Você acertou. Tá, primeiro ataque. 20, também tá brilhando? Então. Ele era o principal pra brilhar. 11 mais seu ataque é 7, mais 7, 14, 26, 29. Nossa, acerta ele facilmente. Uma criatura desse tamanho, né, quando você vai pra cima dele, você salta, batendo com tudo nas costas dele, ele tenta se virar muito lento pra tentar rechaçar seus ataques. Pega assim nas costelas dele o primeiro ataque. Tá? Antes que você retorne ao chão, você puxa o machado pra trás, sente que ele tá mais pesado, junta ele com as duas mãos e bate de novo no meio do peito dele. E o legal é que é um dragão bípede batendo no cara. Tô estranhando. Corta o rabo dele aí e põe ele em duas patas. Primeiro ataque é o dano do sopro. Sim. O seu sopro. Segundo ataque. Ele causa 3d12 de dano cortante mais 2d12 de dano elétrico. Ok, tudo isso é d20. Por causa da benção. Ah, né? Que benção. Ok, sobe uma. Não, sobe uma não. Categoria de dado em tudo. Esse não. Esse não ganhou lá. Esse não foi. Mas não, não, foi. Não é por mim? Não é tudo que eu faço que sobe? Não, as armas não. As armas não. As armas não, mas outras coisas, tipo dado de vida, dado de magia, sim. Como assim dado de vida? Você rola dado de vida? Dado. Você não tem dados de vida? Tenho. Qual que é seu dado de vida atual? É do dragão é D12. Pô, você joga D20. Então, subiu uma categoria. Eu ganho vida também? Vida máxima? Vai aumentar sua vida máxima. Seus dados de vida, eles subiram. Ó, já vou avisando, vai dar quase 100 de vida a mais. Tá, eu não sei. Depois a gente precisa ver só o dado, porque eu acho que não muda pra D20. D12, eu acho que muda pra 2D8, se eu não me engano. Depois eu pego a tabelinha certinha pra ver. Vai pro D15. D15, que é então D15, uma boa. É 3 de cortante e 2 de elétrico? É. 3 cortante e 2 de elétrico. Tá. Tá aí, Jefferson? Não. Esse caiu. Não, não, tá ligado. Tá ligado. Então, ele errou. Sim! Ele tá prestando atenção. Ele falou que está. Ah, ok. Deve estar no mudo, deve estar. Você nos ouve? Você é um espírito? Ouço! Nós não te ouvimos, por quê? 16. Deve ter tirado o Viva Voz. Não sai do Viva Voz? Ele não tirou lá do Viva Voz? Não, porque ele tá respondendo. Porque eu mutei telefone. Ah, ok. É mais fácil assim, a gente fala com ele ali e fala com a gente aqui. Porque minha mãe tava conversando com minha tia. Ah, ok. Sem problema. Mas a conversa dela estava interessante. Esquibular e cebalar e depois você vai lá? As duas gritam mais que o Lucas. Esquibular e cebalar e depois você vai lá? Isso que é saudade, hein, velho? Porra, meu. Scanevas Kazovskis? Caramba, não. Como é que tá aí? Setembro chove aí? Sim. 131, 147. Você levasse ou dava si? Ski. Tá gravando, mano? 76. Conferiu já? 193 o primeiro ataque. Acertou. Acertou. Não dá. E agora o segundo ataque. Agora não precisa mais. Agora não precisa dos D12. Ok, acertou o primeiro ataque. Quantos dá 12? Só dá 2. Tô pegando um aqui. Aí. Agora dando o segundo. Quanto desses danos aí você estima que foi elétrico? O primeiro? É. Tudo. É o sopro. Ok, deixa eu cortar na metade então. Eu ignoro a resistência. Ah, você ignora a resistência? Eu ignoro. Ah. Duas vezes. Uma pela classe e uma pelo talento. Então deixa eu deixar inteiro de novo. Então deixa inteiro de novo. Que sorte, hein? Por que você acha que eu peguei a 10 Que sorte, hein? Eu preciso pegar esse aqui no Ignore Resistência também. 14. Mas quando a tormenta não funciona. 22, 29, eu sei, mas conta pelo resto do jogo. 33, 41, 50, 57. Eu não preciso, mano. Meu rabinho deu coço? Tiago, quantos ataques você deu? Foi o primeiro, foi o sopro. É que é 6d10 do K-Trip mais 12d20 do sopro. Agora são 6d10 do K-Trip mais 5d12 da arma. 57 mais 24, 71. Tá vivo ainda. E eu achei que eu que dava dano. 81. Parece que o dragão dá dano, né? Eu sempre soube que eu não dava dano, então. 81. Mais 11, você roubava, 92. Né? É, mais fácil roubar do que dá dano. 92 mais 3. 105 de segundo ataque. Já dá pra pegar um pouco igual. Five cards. O que você tira de bom aí? Já achei esse. Eu posso rolar novamente. Muito obrigado. Eu pego a rolagem. Ataque. E depois sabia o resultado. Posso um efeito mágico que seria. Um evento que seria como seria. Eu posso rolar pra sua função com vantagem. Ou adicionaram mais 5. Que recupera os de mobilidade ao lado. Ok. Continua vivo. Celerim, em forma de dragão bípede, salta com tudo na direção dele. A criatura se desloca lentamente na direção dele e o machado explode, ofuscando todos vocês quando bate no meio do peito dele. Antes que o dragão retorne ao chão no seu salto, ele desfere um segundo golpe, fazendo com que a criatura cambaleie para trás e precise se apoiar no chão com seu braço longilíneo, desproporcional ao seu corpo, se apoia no solo. Tá? A criatura volta a se erguer e ficar ereta e se volta na direção do Celerim, pronto pra atacá-la. Cypher! Eu vou dar um sneak attack. Sneak attack! É assim. Tá com vontade, viu? Ainda bem. É. Acertou. Mais algumas coisas. 13 mais 10, 23. 23, acerta. Acerta, com certeza. Que nível você é? 15. São 7d6 de dano furtivo. Não, tá escrito 8d6 aqui. 8, dá certo, 8d6. E a arma. Quer d6 pra ajudar? Ah, tem bastante já. Não joga assim, cadê o Celerinho? 6, 8. Cadê o Cypher? E o Murin? 19. Falta 3. Vê onde você tava antes? Onde você estava antes? Aqui, ó. Aí? É, deu a volta dele sem chegar no raio de fora. 3 e 6? Tá, aí cadê o sapo? É, só jogou 5. Ah, é verdade. Tô atrás do dragão. Nossa, que posso. 21. O sapo tá meio longe. 25. Já é fora. Agora. Arma e o veneno. Eu acho que tudo mais. Mais 2 da arma. A arma é um D8, é um planete. Não, é verdade. É. Um D8 mais 2 D6. Vocês três. Com... Joga um save throw de constituição. Vocês três já. Eu também? 5 mais 5. Eu jogo. Tá escrito mais 5. Mais 5, só que é. É só destreza, é. Daí vai somar no final ainda. Ah, tá. Só os dados, tá 33. Não, agora eu jogo veneno. Tinha 2 D6. Pish. 3. É coisa ruim, né? William. Mais 8, 40. Save throw não, é coisa boa. Mais 5, 46, mais 2, 48. 48. Anula o efeito que seria causado em mim por um semitron. Cara, ela tá com tanto medo. Não, isso aí não funciona dia. Agora. Por que não? Isso aí é como se fosse um ongoing. Pra cancelar algo tipo um ongoing. 48. Tipo, essa carta era boa pra mim. Dano. Acertou. Dano, 48 pontos de dano. Aí você pode. Morreu rolar, Jeff. Você pode, não, você não tem extra ataque, mas você pode usar ação bônus pra atacar ou você pode recuar. Mas você pode fazer os dois. Porque eu e sim. É, porque a carta que você ia usar classe, a primeira era boa em mim. Quando você ataca alguém, ela não pode dar ataque de oportunidade. Eu usava ela e ficava. Parava que tem movimento, né? Tem. 19 dados. Então eu vou tentar atacar. 28. Passou. 8, ah, eu não. Os testes possíveis. Já foi, Rafa, inteiro? Só um bônus, mano. Tá atacando de novo. Tá atacando de novo. 21, acerta? Acerta. Certo, então. Agora seu grande dano. Que eu uso. Mais veneno. 2. O nome do cara é Cypher ou Scyther? Scyther é o Pokémon. Bom, ele tá retalhando o morto-vivo aqui. Combina Scyther. Acertou. E toma recuado. Mais 17 pontos. Agora não tem o Sneak Attack, né? Não. É no save de constituição. É mágico. É com desvantagem ou com. Já com desvantagem antes? O Ariel joga, porque ele joga com vantagem. Joga com vantagem porque ele é meu menino favorito. Ah, tá. Então agora é normal. Então. Eu acho que você vai achar aqui, né? Inimigos favoritos, eu tenho uma vantagem pra habilidade. É mágico. É uma aura. Então eu jogo com vantagem. Apesar de não estar descrito que é mágico, se é uma aura, dá pra considerar que é mágico. Ok. 25. 25. Deu o quê? 10 e 11. Passou em cima. Então, eu te falar de 25. Cypher, quanto deu seu centro de constituição? Valeu. Valeu. 14 mais. 15. 15. Cypher falhou. Eu queria descobrir o que faz isso aí, então. O Cypher falhou. Não, é algo. Ah, é quem tá perto. Bom. Quando vocês vão pra cima da criatura pra atacar, ela é envolta numa aura negra, tá? Que dá em vocês, causa vocês um mal-estar, um enjoo, tá? Vocês dois resistem a isso e conseguem continuar os ataques de vocês, tá? Mas vocês veem o Cypher, ele se contorcendo, como quem fosse vomitar, como quem estivesse enjoando, de repente ele dá uma golfada de sangue. Eita! Tá? Você vai perder, Cypher. Cadê? 3 pontos de constituição. É agora que eu não usar essa arma. Já sabe, né? Campanha daqui eu nunca ouço. Não tô com nada. Pode dar uma olhadinha lá. A gente tá chovendo na rua. Também acho que é. A campanha daqui eu nunca ouço. Eu vou pros cachorros. Os cachorros latinhos acho que tem algum portão. Os cachorros são melhor. Perca 52 pontos de vida. Um pouquinho, hein? Todo mundo que começa o turno dentro dessa hora dele, que é 12 metros, é afetado. 12 metros? Eu tô dando dado. 12 metros de dado. Dado. Quantos quadrados é isso? Dá 6, eu acho, ou 8. Acho que 8. Confundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só você ver no. Não tem mais. Né? 6 metros são 4 quadrados, são 8 quadrados. Eu tô na área ainda. É, não foi seu turno ainda. Aí quando for seu turno, você vai fazer 2 saves. Um de pedra, um de veneno. Não, de pedra, um de veneno. Ok? Isso é veneno? É veneno, isso ou é escuridão, sombrio? Não, necrótico. Necrótico, não é veneno. É apodrecimento. Se fosse veneno, você seria imune. Bom, essa hora ela vai se espalhando ali ao redor e afeta todo mundo que tá num raio de 12 metros dele. Tá? Aí vocês veem, o Cypher salta pra cima dele, tá? Com sua, é uma rapieira, né? Um florete. Salta com florete pra cima da criatura. E aí vocês veem o Cypher desaparecendo no meio da névoa ali, né? E vocês só veem os cortes rápidos, velozes, precisos do Cypher. Tá dissipando parte daquela névoa conforme ele vai fatiando essa criatura com sua espada mágica. Cypher! Depois do Cypher, é o Murin. Tá. Onde você parou, Cypher? Seu movimento. Você foi, bateu e correu. Você também. 2, 4. Você cai em 1. Bobinho. Não, que 2, 4. 1, 2, 3. Essa conta quadrados? 5, 6, 7. Quanto que você anda no total? 30. 18, né? 18 metros, porque tem running action. Ah tá, então vê quanto é 9 distância dele. Está 9 distância dele. São 6 quadrados. Não, ele não tava 9. Não, eu tive distância. Que andar até ele. Quanto, onde você tava? Aqui. Então conta quantos quadrados. Usou bônus action pra atacar? Usou. Ah, tá. 1, 2. Então tem cunning action. A menos que gaste um ponto heróico. Você pode usar 4 quadrados pra trás dele. Você tá aí. Se você quiser gastar um ponto heróico, você usa o cunning action, pega uma bônus action adicional e dá. Ah! Você pode usar a reação pra reduzir metade do dano. É verdade. É o evasivo. Eu sou imune à doença e a veneno. E eu tenho vantagem, eu jogo com vantagem. Serve pra todos os semi-kills? Aqui. Não, coisa então, de veneno e doença. Veneno é necrótico. Não, mas eu sou imune. Pra tomar metade? Pode tomar metade. Você é imune a doença. Não, então, é doença. E resistente a veneno. E veneno. Mas eu fazer teste de destreza. Ah, resistente, ó. Ah, tá. Teste de destreza, só. Perfect heal. Tá. Imune a doença e certo, veneno. E vantagens. Não tem resistência a veneno, nada do tipo, né? Ah, sim, tem vantagem em constituição. Bom, Murray, você. Primeiro, você entrou na constituição. O efeito com vantagem. Não, mas você tem o outro. O... Dois, né? É um Cunning Dodge. Joga com desvantagem. Tem dois, não tem isso. O da petrificação, não suspeita. Ah, tem. Mas ele joga, vai jogar na reação. Hã? Ele joga da petrificação. Ah, jogar, eu vou deixar jogar com desvantagem. Jeff, então eu tem isso assim, eu uso minha reação e então metade. Então metade dano, beleza. Qualquer dano que for. Então 26 pontos de dano. 13, 23, 23 com 7, 30. Passou. 7? Passa. Ah, eu tenho mais 7 de proficiência. Cara, tem mais 3 de bônus, que beleza. Não, tem mais 10. Esse foi da petrificação. Mais 10. Foi da petrificação? Passo. Foi. É. Ok, falta mais 2 ainda. Né? Tiver com vantagem também com a petrificação? Eu tenho o Epic Boom. Tem Epic Boom. Vou sair por constituição. Ok. Então joga o segundo agora. O segundo você não tem desvantagem, porque eu dou uma aula. Vai jogar com vantagem. Passou. 25 com 7, passou. 32. Ok, passou também. Não tô mudando da aura. Agora você pode arremessar seu machado. É a única coisa que você pode fazer. É, tá petrificando, né? Tá restrito. Tentar arrebentar perto. É, tá restrito. Ô, louco! Não sei, cara. O que precisaria pra isso? Ah, o Tarrasque. Eu tenho. Eu tenho. A Tosca também tem. Quem emprestado, eu mando pro Xadrex. A gente é a máscara da Shortbow. Então não sei se a gente já descansou. Não. Não houve descanso. Houve descanso sim. Curto, né? Mas não longo. É, não deu tempo de ter um descanso longo pra vocês. Não deu tempo. Vocês já atacaram no meio da madrugada. Vezes dois. Então eu já usei o Valor, né? Tá. Eu acho que não é sente. O ataque de Shortbow é Shortbow, não é bom. Usei o machado aonde? Eu não lembro. Mas eu não sei. Acho que eu já recuperei o machado já. Recuperou o que do machado? Divide por 3, 100. Poder do machado. 200, 200. E cochete e a retomada. 215 feet. Deixa eu ver quanto tempo você combateu. 215 metros. Não é. É 2 terços. Eu tenho o meu longbow, eu faço 400 metros. Ah, contra ninguém, só contra os caçadores de invisíveis. É 2/3 do você usou neles? Não, e teve uns gigantes lá no negócio da... Aqueles gigantes, vocês descansaram lá, né? Não, vocês vão descansar. Não descansaram, já saíram. Então, contra os... Não sei se eu usei lá, eles usei no... Mas quando chegar lá... Mas de lá você... Não, você usou lá contra os gigantes. Mas depois de lá vocês não descansaram ainda. Só descanso curto, foi. Não, contra o descanso longo. É 45 é o criado de descanso longo. O segundo é jogando com desvantagem. Porque você tá muito longe. O primeiro então, é jogando normal. Só eu tenho, né? Até mas só 80, então é desvantagem. Já fiz o descanso longo. Vai ter que jogar normal. Eu acho que não deu tempo de um descanso longo. Fiquei o tempo inteiro no redeploy. É, combatendo os demônios da tormenta. Super descanso. Só eu fiz descanso longo. Eu combati só por 2 minutos. Na verdade, eu fiz. Você fez. Eu fiz. O Theon fez. E o Moor fez descanso curto. É, descanso curto só. E a Nesbitt fez descanso curto. E a Top também. É, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Que eu tenho... É, a Top ficou treinando, não fez descanso. Ah, é, não fez. Sem descanso curto. Verdade, eu fiz descanso. Eu tenho pra minhas magias então. Bora, Moor. Pera, que eu tô pensando um negócio aqui. Eu não tinha que entrar nas minhas magias. Uma coisinha. Hã? Pega magias boas pra sair da prisão. Pensando... Não, eu tenho um plano já. Então. Quer passar aí pra pensar? Que, por quê? O que você tá. Pedir a sua ação aí. Não, tô pensando em queimar uma conta. É que você tá, tipo, você tá restrito. Olha, nós preferimos que não, porque depois eu vou, tipo, no tubinho e você não vai gostar. O que eu aconselharia? Você atacar. Não estou te ameaçando. Não estou te ameaçando, estou só te avisando. Ele é giratório. Você consegue arremessar ele e voltar pra sua mão. E você tá na distância de fazer isso. Machado de retorno, não é? Aham. Você não precisa estar corpo a corpo com ele. Pode fazer, mas é um ataque. Ah, mas o dano não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa? Como assim? O machado dele tem a propriedade de arremesso. Tem a propriedade de arremesso? O dano é a mesma. Não, calma. Uma coisa é aquele poder que ele usa. Não, arremesso. Roubado do LOL. Só o arremesso. Né? E outra coisa é só arremessar o machado, que é como se você estivesse dando um golpe no cara. É, só arremesso. Mas ele vai ser propriedade de um tipo um dano de um machado de arremesso. Não, porque o seu machado é mágico. Porque o seu machado não é de arremesso. Você não é uma machadinha que você tá arremessando. É um machado. Ele vai e volta. Vai ser como se você estivesse acertando ele corpo a corpo. Tá, mas... Entendeu? É o mesmo ataque, só que a distância. Tá, mas essa propriedade é válida só quando eu uso esse poder. Não quando eu uso o ataque normal dele. É, quando você usa o ataque normal. Foi uma das coisas que o Rond te deu. Mestre, pode? Não, tá aqui. Possibilidade de arremesso. De 9/27. Isso daí foi 9. Feito quando alguém tá voando e você não consegue alcançar. Então o que você faz? Ele arremessa. Tá os dano básico do machado mais o D6 de fogo. Gastação de ataque. É normal. Pra limpar a luz. Aqui, ó, fez caquinha. Ó, começou seu dano normal. Mete bala. Senão vai fazer mais caquinha ainda. Você tem 3 ataques pra fazer com isso, não tem? 2. 3. Você tá borrando isso aqui. 3. Se gritar. Ah, se gritar é 3, né? Ah, é porque acaba pegando muita tinta. O que aconteceu aí? Acho que eu vou fazer a minha... É que os paninhos, depois de um tempo, acabam falando muita tinta. É, vou passar e vou pensar aqui, É, tô fazendo pelo exército de acudo. Pode ir fazer ação de ouro. Ok. Murray tá paralisado lá, tentando agir. Pensando no que ele vai fazer. E aí é a vez do Grung. Pensou muito e perdeu o turno. Grung vai se concentrar. E Grung vai lançar... Change Lightning. Grung vai grungar Chain Lightning. Isso. Colocar relâmpagos. Isso. Eu acho que é isso. Não. Chain Lightning ou Call Lightning? Chain Lightning. É, Chain Lightning. Nossa, Chain Lightning. Corrente de relâmpago. Isso mesmo. Você faz um save de destreza, eu acho. Eu vou dar com isso. Eu julgaria que sim. É, você faz um save de destreza. Essa porra não é linha, não, não sei. Que engraçado ela. Você faz um save de destreza. Eu acho que é uma ideia ruim, né? Por quê? Nem a magia, vê se é obrigatório esconder outros alvos. Não sei, tá em inglês, lê pra mim. Porque se for, vai pegar em mim, vai pegar em muito. E muito bem. Pode escolher o mesmo alvo mais uma vez. Não, é Chain Lightning, corrente relâmpago. É. Cadê o mesmo magia? Mas tem mais dois querendo fugir lá. Mas é alternada ou. Three bolts, then leap for that target to as many 3-yard targets. É obrigatório passar de alvo. E tem quantos que... alvos eu tenho que escolher? O primeiro e mais 3. A que distância que tá os alvos? Até 30 feet. Pô. Até 9 metros. Ó, posso dar sugestão? Ó, eu vou não, acertar... mas tipo. Não, posso eu vou acertar o cara, eu vou acertar o Murray e os dois caras. Os dois. Tá todo mundo 9 metros. Pode ser. Claro. É que tipo, eu sou imune elétrico, o Ariel tem evasão. Não, gente, é o transpassar, a gente tá usando o Muri pra chegar nos caras. Exato. Se puder fazer isso, se não pudesse fazer isso, ele podia atingir eu, que eu sou imune, varia ter vazão e tem imune também aí quando eu passo. É que vocês estão a mais. É que você tá lá pra trás, né? Então não adianta eu te atingir. Eu tô porque os bichinhos estão aqui, os que eu quero matar. Mas é que se puder fazer isso, ok. Se não pudesse, você tem que esconder nós três aqui agora. Ah, entendi. Aí escondia eu, o Ariel. Eu tô no top. E você mesmo, porque você deve ser resistente. Ou não, né? Sai pra aqui. Grung. Não sei se eu sou resistente, não sei. Ó, o alvo pode ser uma criatura ou um objeto. E pode ser alvejado por apenas um dos raios. Sim. Então são. Nossa, save de destreza pra mim. Isso. E pra você três vezes. Você também, Murin. Então é. Bichão. Bichão. Falhou. Eu tenho que fazer algum teste? 13 no dado. Destreza. Porque você é o Orc, orc mais menos. Hobgoblin que tá mais inteiro. Que é o caminho. 3. Hobgoblin mais ferido. Vantagem. Sentiu passou. Ótimo, os bons. É 18 a CD. Eu posso usar o Luck pra mudar a candidata? Não posso? Eu acho que Saving Throw não pode. Não, e eu acho que é só coisas contra você, se eu não me engano. É só contra você. Ataque contra você. Ele tá fugindo de mim. Não, não está. É ataque e contra você. 19. 17. Valeu. O Murray passou, então toma só metade do dano. Metade? Então um quarto. Tomou com desvantagem? Não, peguei com vantagem. Hobgoblin. Tô sentindo perigo. Tá vantagem. 12 e não, 19. Só de constituição. 12 falhou, 19 passou. Não, passou? Você tá virando pedra, okay. Ele tem destreza. Então, deixa eu ver o seu restrained. Eu acho que você fala no automático. Então joga o dano. O bichão ele vai tomar dano inteiro. Metade daquele é resistente? É, metade porque é resistente, exato. Mas dependendo, minha soma. Então, acho que é só 30 de dano, você já reduz pela metade. 7. Mas eu acho que você vai falhar. 23. É, eu tô vendo aqui. Não, posso jogar com desvantagem, porque eu não tô imobilizado. É só vantagem. Com desvantagem? Então, desvantagem, tu joga normal, né? Então, joga normal. 31. 41. Você tem, né? Por causa elétrica, né? É que eles têm esse problema elétrico. 49 de dano. Eu tenho uma devoção superior. Quanto você tirou? 14? Você passa. Quanto você tirou? 14 no dado. Não, fica 10 no dado, mais 4 do. Ah, dos 3. Ah, mas você já vai tomar metade do dano, então não precisa. Quanto deu dano? 49. Aí 24. 24. Então tomo 12 só, né? Não, não, isso já é metade. Já é me reduzido. Não, 24 agora. É, mas é de sexto nível, né? Tem que dar dano. É. Ah, depois eu vou usar de nível 7. Vou usar o quê? A de nível 7 que eu tenho. Vai ser interessante. Qual que é a magia Grung? Quer dicas de Grung? Você pode usar pontos de feitiçaria, eu acho, e fazer cantrips com ação bônus. Não, você pode usar pontos de Grung Posso? E fazer grungices com sua Grung Action. Só cantrips. Tem Heighten, tem Power e tem Quickening. Power você pode usar pontos de Grung pra rerolar dados de dano. Sobreviveu os dois ainda? O Heighten você pode usar pontos de Grung pra fazer teste com desvantagem. Quase morto. Esse é um. E o Quicken pode usar pontos de Grung pra fazer outra magia. Eu vou usar um cantrip então que é Ray of Frost. O que faz? É um ataque. Eu faço um ataque? É um ataque. Tá. É... Vai ser 4, né? D6. Ray of Frost? D8. É. 3D8. Peraí. Eu errei. Ah, nível 15. É. Eu acho que eu acertei alguém do grupo. Você tirou um? Tirei. Tirou um? Que pena que Grung não é Ralph. Que pena que Grung não é Ralph. Que pena que Grung não é Ralph. Não vamos. Não, a gente nunca usou regra de falha crítica aqui, não vai acertar ninguém do grupo então. Ah, mas eu quero. Mas você quer? Então joga um. Abrir check de destreza, dificuldade 10. Dificuldade 10. Passei. Passou. O Anin falou coisa. O Anin falou machado com prioridade de arremesso. Vou tacar essa porra lá na casa do caralho. Só tem porra do machado e meu bateria ainda demora. Grung fala em terceira pessoa. M. Grung. Beleza? I'm Grung. I am Grung. É separado. E falo junto. Não, eu sou só fala Grung e Grung. Não, Grung não fala Grung. E chuta alguém. É o que o Grung faz. Ele joga raios agora, né? Bom, o Grung ele aponta assim o bastãozinho na direção do monstro e dispara um relâmpago, tá? Clareia toda a noite aí onde vocês estão, tá? E o relâmpago atravessa o monstro, atinge o Murin, um outro raio vai atinge um dos Hobgoblins e o terceiro atinge o Hobgoblin que está mais longe. Eles ficam extremamente feridos. Eles já vão caindo, já vão pedindo arrego, já vão estendendo os braços, pedindo pra se renderem. Quem se rendeu? Os dois Hobgoblins. Em quem que você deu Ray of Frost? No bichão? Mas eu errei. Ah, você errou. Eu sei seu nome? Então entendendo. Não sei. Eu sei o nome. O Jeff, eu sei o nome. Cypher? Sei, né? Sabe o nome de todo mundo. Deixa eu só ver uma coisa, se eu tenho que ir mais qual perto. Do bichão? Bichão. Sabe o nome de todo mundo? Eu tô a 60 feet do bichão. Tá. Ah, então tá bom. E faz safe de construção. Não, por quê? Não, faz, não faço, faz é não. 12 metros ou. Ela tá um quadrado a mais? Tá, mas a Levandra não tá aqui. A Levandra tá no subterrâneo. A Levandra não tá com você. 12 metros. E aí, não dá pra você falar isso aqui pra ela? Não é pra ela. Aqui, ó. Meu Deus, tá um quadrado de totem, tá na área. Tipo, mas tava... quantos metros é? Daqui quantos fits é? Até o final. Não. É... 35 fits. Ah! Meu Deus! Pô. Você me entregou um negócio assim. Para no seu pé. Área. Ele me entregou pra coisa da Levandra? Não, eu dei uma só atrás e ele pegou a outra. Só tinha uma função. Cara. Não que eu não, tá? Tem um anel. Eu posso comunicar. Eu não sei se ela tem um anel. Tem. Muito. Certo. Opa, ele tá mandando um PV pra você? Uhum. Eu sou a voz do Anix. Bom. Ele falou assim, ó. Você vai fazer isso agora? Tá online, porque eu dito as possíveis coisas aqui, se for mundo. É, agora. Então eu sou a voz do Anix. Tá. Guardado, esperado pra gradação pra fazer isso. Então pode fazer já. E aí vocês escutam o Murin. Vai perder quantas contas? Ah, eu não falo mais nada. Depois eu vou ficar reclamando. Você não tá aqui, filho. Você não tem que falar nada. Mas depois eu vou ver. Ah, é o Grung, é o sapo. O sapo não sabe porra nenhuma. Não importa. Ai, cara. Enfurecido, ele começa a gritar, começa a se contorcer, começa a gemer e contorcer o seu corpo. E aí vocês percebem uma aura quente, de calor ao redor dele, tá? Cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. Os olhos dele brilhando como fogo, tá? Clareando a madrugada com um brilho tão intenso quanto o do relâmpago disparado pelo Grung. Tá? Jeff, percepção, aí... escolhe seu ponto. Calma, óbvio. Que é depois do efeito. Óbvio. É, tem que esperar o efeito. Óbvio, calma. Né? Você tá, a sua ação é se libertar da pedra, é isso? Pelo que você me escreveu aí. Ah, provavelmente sim. Essa é a sua ação. Sim, só que eu posso, se eu usar o ponto de herói que ele o pulso de ação. Certo, ok. Tá. Deixa eu ver se eu acho uma. Você vai jogar um D4. São quantas contas vai poder. Exato. Ainda tá full, né? Depois que. Não. Já gastou? Já. Não. Tá full. Ainda não, tá full. Tá full? Eu ia gastar sobrevivência. E aí vocês veem, a camada de pedra que recobre o corpo dele começa a derreter, se transformar em lava, tá? E começa a derreter. Dois? É. Quem tá salvando a lava dele? Ele quer virar demônio mesmo. Joga um D12. O Lupo. Eu só tô salvando a alma dele porque o Theo fez questão de entrelaçar com a nossa. Onde? Porque senão o pau no dele. Foi um bicho, joga. Serpente já era. Outro D12. Outro D12. Joga outro D12. Se cair 12, 11 a 12. 9. O lobo já era. Já não tem mais o lobo, não tanto se foda. Duas contas escurecem, a conta da serpente e a conta do lobo. Tá? E aí você vê o Murin, ele deflagrando suas asas, tá? Assumindo aquela aparência demoníaca e partindo com tudo pra cima do andarilho noturno. Olha, surgiu um novo inimigo! Eu sabia que foi certo eu acertar ele. Qual que é a reação do Cypher? Qual que é a reação do Grung? Eu saio correndo. Foi certo ou não? Se for contar realmente, o coração dele fez isso. Ah, Grung. Ela me acertou. Grung não está na área. Tá me parecido, é. Calma, Grung. Bravo. Antes de você não estar na área, você tem que jogar um save throw de constituição. Não, Grung não está na área. Ele não chega lá nele? Não, metros, não. Não. No pé dele, na frente dele. Grung não está na área. Sapo miserável. O Grung atirou daqui. Grung previu a distância da magia. Ficaram em situação dos poderes. Tá bom. Sapo miserável. Não, não tá. Então vai, Maureen. Tá, então eu vou usar um ponto heróico. Dá um ponto heróico. Pra gente pegar o turno de pulso de ação e atacar o bichão. Porra. Você leu tudo já? Olhão, hein, cara? Pra cair ele. Que é isso? Leitura dinâmica e. Como ele tá? Memorização. O Anista falou que tá igual nem Mato Grosso. Nunca vi conta de cobra nem conta de lobisomem. Se acabar as contas, o bicho pega. Se acabar as contas, o Nero come. Gritei. Não natural. Ok. Primeira parte. Sua primeira, tá? Sim. Ah, tem mais um. Então, tem mais dois agora que ele gritou. É. Então eu vou jogar. Joga tudo aí, não vai morrer tudo. Eu acho não. Eu tirei 320 de dano, ele não morreu. Eu acho que um crítico lá na frente. Segundo ataque. Não, não foi. Foi. Deu 14. Não, porque doeu pra caramba. Como que é a pelinha? Mais 19. Ah, então. Passou de 20 e acertou com certeza. Sim, acerta direto. Então, segundo ataque normal. É grande, né? É fácil acertar. Eu tenho que ser abaixo pra ter outra. Eu também sou grande, mas que é 22. Terceiro ataque normal também. Olha o tamanho dele, é duplo de você, deve ter 18. Eu sou pequenininha, minha saia é 12. Me informa os danos. Essa é burra. Tá, eu vou jogar os normais primeiro. Sou eu, o Grung. Então você é mais rápido, depois eu jogo o crítico. Tá, ok. Grung achou que é bárbaro pra dar essa armadura? Acho que é. Eu acho que eu não tenho proficiência. Você não tem proficiência? Eu acho que não. Não tenho proficiência em armadura. Ele é dragão, então. Como que? É. Tomar banho com bolo de fubá? Comer bolo, eu falei errado. Ainda bem. É, porque dá uma estranha vontade de tomar banho com bolo de fubá, tipo, ao mesmo tempo. Eu falei, vou dar tomar bolo de fubá. Isso você rola. Ó, de fogo foram. Bolo de fubá? 11. Podia comprar aí, então. Normal, foi 5 mais. Não sei, vê se tem fubá aí. 5. Olha a cara dela, não gosta de bolo com barro. Normal? 34? Não. Mas tem coisa pra fazer um bolo aí pra nós. Pode comprar e fazer. Só vai pra bolo de laranja. 34. É, bolo de barro com goiaba. 34 de. Não, 34 não. 34, 44, 45. 45 total? Quanto de fogo? Sendo que 11 é de fogo. Ok. E vai ter resistência. Elétrica ele tem. 11 é de fogo. Ah, meu cara. Com certeza. Você é, fogo metade dos bichos. Tô falando aqui com o Rafa, você acha que depois daqui a um pouco a gente buscar uma pão, essas coisas? Pode ser uma boa. Pode então, fazer uma pausa. Vai uma pão, pãozinho com uma margarina. O problema é que não tem fubá e nem ovos. Esse ovos dá pra fazer outros. 6, outra, 10, pão, assim, 14, fogo, mais 27, 27 com 9. Você é uma pessoa muito ruim comigo, você sabe, 36 é o normal. Posso consultar as pessoas? 14 de fogo. 36 normal. Não, não é. Vamos lá. Agora pode perceber, né? Agora é o crítico. Agora eu tava estranhando que os dois deu o mesmo dano, mas um foi crítico, outro não é. Não. Aqui foi dois normais, um. É. 5 de 2. Né? Aquela besta está atacando aquele monstro. Deixa os dois se matarem. Sai, é melhor nós sairmos daqui. Não. Então dá mais 2d12 aí, por favor. Eu falo. Mais 2d12, não, e alguém, não falo. Por favor. Mais 2d12. Eu sei, é estranho, mas não vamos ficar nessa área. Ok, Grosso. Caraca. Cara, no geral tem um sapo e tem um urso na mesma cena. Oh, e o urso, então, já agiu? 12, você não... 16. Você não deixou 16, de ser um urso? 25, ah, é urso 21. 21, o sapo é legal. 28. 28. Então, 28 vai ter mais 2. Os caras estão rendidos, né, Jeff? 28 com 11. 39, 42. 42. Outro desenho, 42 com 20. Não, é que os caras só não forem. Se o Jeff não quiser. Não, eu consegui ser isso aí. Imagina, teleporte, você não sai com teleporte, não, meu amor. Os caras têm teleporte sim. Se o cara tem desejo, teleporte eles têm. Com certeza. Exato. Eles não tinham desejo, eles juntaram em quatro. Eles juntaram em quatro pra fazer uma ação. Então. Cada um. Junta em dois e faz um teleporte. Se deseja nove. Cada um faz 12. Você precisou de quatro pra fazer desejo, que é nove? Precisa de dois pra fazer teleporte, que é sete. Não, não, não. Cada um do dois é nove. Dois de três. Teleporte é de três. Aqui pra você. 24. É só ele dar três. Eu já não posso dar três e meio. 71 de fogo? 71 de dano normal. E 24 de fogo. Eu jogo um potenói pra aumentar em 1. Eu gosto de 3 pra fazer minha reward. Eles gastam mais slots. Tá. Se você tá sem desejo, não vai. Se tu pensar se compensa a bola de fogo. Âncora, fica lá, fica aqui só. Peraí, Jeff, peraí. Resistência. Nossa. Ah, é que agora o negócio não tá aqui, mano. A ficha que eu queria não tá aqui. Não? Bem feito. Não, porque tem um bônus de force. Posso adicionar o dano no force. Eu não é demônio. Não, mas é. Posso pôr mesmo assim force. Se for demônio, vai pra D10 e vez de D6. Cara, onde está? Aqui, ó. Isso tem que analisar sua força bruta, oponente atingir seu inimigo. Com ataque, porque você pode gastar um slot de magia dando force. Mas arma 2D6. Por nível. Uhum. Caso for demônio, Fiend, o dano muda para de D6 para D10. O que você usou é para fazer o quê? É aquele bagulho que você usou para quebrar? Para quebrar a pedra. É tipo um smite contra tipo demônios. Ah, então você liberou seus poderes. Só dá um smite? Você, é que terceiro nível, você ainda não poderia. Se não tivesse usado. Mas é ataque. Eu coloquei minha conta. Mas é ataque corpo a corpo? Tô. Pode ser. Não sei, infelizmente. Porque smite é só corpo a corpo. Ele tá corpo a corpo. É corpo a corpo. Ele não tinha jogado uma você aprende pra mim? Não, não, ele virou demônio e foi pra cima. Em vez de jogar machado, ele virou demônio e perdeu duas contas. Claro, então eu vou pegar um slot de. Primeiro nível. Primeiro por que não? Mais 2d6. Mais 2d6 de dano. Mais 2d6. Só que esse é de força, esse você não resiste. Dá pra gente cortar só o meu lavar de novo? É, o cara aí. Tem um monstro no jogo que resiste. Eu não lembro qual é, mas tem um só que resiste. É esse. Mais 8 de dano force. E tem a bola de fogo caso eu queira explodir. Você vai explodir? Provavelmente eu vou. Então vai. Eu já fazia meu 6 de DC. Então, isso, gasta a bola de fogo. São. Mas peraí, a bola de fogo você tinha gastado já? Não. Lá contra os gigantes de pedra? Não. Certeza? Não. Eu não, vai, vai todo você é traidor. Eu falei. Não, por favor. Se não, vai que não anotar, filho. Não é, faz mais de um mês que nós jogamos. É, se nós lá. Não anotar, você que tem que anotar na sua ficha aí, ó. Gastei. Ele gastou ou não gastou? Eu acho que gastou. Respondem sim, eu acho que gastou também. Par gastou e par não gastou. Rafa, olha só. Gastou, deu Rafa. Dá mãozinha aqui. Dá mãozinha. Olha o que tá fazendo aqui, ó. Rafa, você está estragando você, o print. Rafa, assim, ó. Pra tá, pra baixo. Isso. Assim. Isso, obrigado. Vai ter. É um D6 de dano, deve doer mesmo. Agora é com você, pra ver se gastou ou não. Meu teste deu 20 natural. Não gastou. Perdeu o 20, cuzão. Uma vez. Já passou um dia? Não. Passou, eles estavam descansando, não estavam? Mas se já passou um dia, descanso, eu tenho a bola tá de noite ainda. A questão não é descanso. É uma vez não por dia. Não passou. Então, um mas dia. Esse uma vez por dia é descanso novo. Uma vez por dia é descanso novo. Quando acertar crítico, você pode explodir. E recarrega tá, não fala com, descanso. Um dia. Geralmente é, se considera a regra no despertar, no amanhecer. Então não gastou. Então não voltou ainda não. Ah, perdi meu 20. Eu perdi meu 20. Gastar uma. Perdeu seu 20? Ele tirou 20, eu sei, natural. Eu destreza, eu tava do lado do bicho, aí explodiu. Jeff, bicho, assim, a gente olha pro bicho, tá muito ruim, tá muito mal. É muito... Parece que tá tranquilo ainda. É, sabe depressão. Ah, ele tá bem destroçado já. Sabe o que? Tá, ele não tô... está sangrando. Eu vou tá, eu mando morto vivo. Quer gastar ponto herói aqui? Não. Eu mando de ponto vivo, de morto vivo. Eu acho que o bode de fogo vai dar um estrago bom. Não, ele tem resistência. Tá. Ele tem resistência. Se fizesse o menor 20 aqui, você force. Passa sem tomar dano. Aí, tá, vamos lá. Você daqui é cartinha, né? Ou de radiante. Ah, Jeff, antes. Radiante dá o dobro do dano às vezes. Difícil. Tá, agora todo ataque dele dá dano mínimo. Os ataques dele dá dano mínimo. Ok, ele te bate, você toma um ponto de dano. Bom, então. Meio, zero. Não, o ataque de um dos seus inimigos meio, causa o dano. Meio não. De dano é um. Tá certo. Põe na pilha. E agora embaralha. Não, só põe embaixo. Não, vai que a gente saca de novo. É, podia fazer assim, né? Quando vocês usam essa carta, ela vem pra mim e aí eu posso usar em vocês, né? E aí a gente pode usar de novo? Cara, interessante. Não, aí eu descarto ela depois. Eu guardo ela. Quando chegar o batralho. Eu acho interessante, ué. Não tem que ser só pra gente, tem que ser pro mestre também. Pega uma cartinha. Ele joga atrás do escudo, ele pode gritar toda hora. Ele controla 40 monstros, crítico, não vai faltar. Exato. Essa carta pra mim não faz nada. Vai diminuir de 70 de dano pra 68. Não, pra você, mas. Dano mínimo, ele falou que vai dar em mim, dano mínimo. Pra mim reduz de 190 pra 12. Então, pra ele é bom. Mas eu acho interessante isso. A cada 3 ele pega 1. Tá, tinha tomado 24 dela, né? É, 24 do Tim Hyde, né? Então, tira 10. Mais 10. E depois mais 4. Então, peraí, vai pra 200. Então, tava 310. É que senão eu vou ficar acabando sendo ruim, tia, com o Terox, acontecendo isso. Se a gente tinha problema, tinha crítica. Porque 210, os dois vai ganhar crítica. 280. Ué, pode ser. Aí quando 204. O mestre ganha, tirar crítico, ele também pega uma carta. Aí quando ele usava, vem pra gente, mas só nesse caso. Exatamente. Aí a gente põe. A gente faz assim, ó, quando a gente tirar crítica, a gente pega uma carta. Aí quando a gente usar, vai pra você. Aí quando você tirar um crítico natural, tu pega uma carta e usa. Aí essa carta do crítico natural vem pra gente. Porque senão uma vida de bom nunca vai mudar. A gente perdeu todos os combates. A gente enfrenta 40 criaturas. Imagina quanto crítico vai ter. Não tem muito. Não, imagina. Para com isso, Tamir. Por favor, vai, meu. Não vem. Eu acho que tanto uma vez que tinha uns 12, eu já tomei 4 críticos no primeiro turno. Só uma vez. Então. Bom, foi só uma vez. Eu acho interessante. Vou falar ver se eu caio direto. O que ele falou? Você entende Hobgoblin? Entende. Não entende, não. Hobgoblin. Ele. É um agente de conjuração. Não, ele tá conversando alguma coisa. Não, é. Eles estão conjurando. Tipo, o cara teleportou. Ele vira pro outro e fala: resista o máximo possível pela Aliança Negra. Vou avisar o Urutucan. É, mas de novo, esse cara. Né? Desaparece. Gente, o Urutucan tá vindo! Tá não, tá lá com nós. Não. Então, vai dar um probleminha, né? Gente, o Urutucan tá vindo. Ele foi buscar o Urutucan. Ô, então, chegar, nós já. Pode matar o filho da puta. Teleportou. Segundo Hobgoblin. Se ergue. Aponta a mão na direção de vocês. Tá? Se concentra. E tirando o máximo do poder que ele tem. Pode dar ficha preta aqui. Que ficha preta? Não é assim, né? Ia. Ficha pra todos ia, os inimigos, mas viu? Esquema. Então ele conta como inimigo máximo, também. Ó, lembrando. E o outro vai atacar. O Urutucan está vindo. Ele vai ficar pra resistir o máximo. Só lembrando a carta, todos os inimigos. Avisar o Urutucan. Não, todos não. Um dos seus inimigos. Não, todos os inimigos. Um dos seus inimigos. Não. Pega a última carta aí. Um dos seus inimigos. Maria, todos os inimigos dando um. É, deu Nossa, foram todos os inimigos ainda não, caramba. É, todos os inimigos. Não, todos os inimigos estavam com medo. Não, todos os inimigos dando mínimo. Acho que eu não lembro a carta. Cara, vou usar. O ataque de um dos seus inimigos causa dano mínimo. De um? Sim, senão você ia ser. Achei isso. Ah, todos eram com medo. Então o do grandão é mínimo. Isso aí tá quase morrendo. Eu devia ter guardado pro Tucano. Vou pegar sua alma. Não, só uma alma. Só um pedacinho. Ó, tá vendo que é uma conta? Toma só essa. Só um. Ele vai ter que brigar pra ter minha alma, porque tem um monte de gente querendo ela. Então vai dar uma briga boa. Não, se ele destruir sua vale alma, muito. Não tem mais ninguém brigando. Pronto, aí eu me liberto do desse karma, velho. Você morre. E me liberto. E é um ataque. O ataque de um dos seus inimigos causa dano mínimo. O ataque. Não é até o final do combate, não é até o final do combate. Não, o ataque, que é até o final do combate, eu sabia. Então. Mas não é o turno todo. É o próximo ataque dele, vai dar 12 de dano só. Então, o Turno tem um ataque só. Hã? Turno Supreme tem um ataque só. Também. Eu acho que ele tem mais que você. Eu acho que ele tem uns 4. Primeiro vai ser leve, então. Eu acho que ele tem. É, depende de quem ele acertou, deu dano. Não dá pra ver daqui. É dano mínimo, é um dado. Sai! Você tá olhando todo mundo aqui, ué. Ele que foi bater o primeiro. Isso aí, Ariel, isso aí. Se ele for bater alguém, tipo, que nem você não, mas eu, tipo, dependendo um dano, machucaria Morin. Caralho, dano total. Morin. Beleza, Morin. Oi, Morin. Save de sabedoria. Sabedoria! Sabe, ó. Não. Não. Esse bárbaro agora é bárbaro sábio. É carismático. Fica aí! Não, é sábio, carismático. Não é. Ele não é ainda? Não, vai ter menos um de carisma. Eu tenho mais 3 de sabedoria. Mas tem proficiência? E tenho servitro, tem. Então, bom. Taco normal ou taco normal? Validão. Lá. Tá tocando alguma coisa. Não sei, mas ficou na 23. Eu acho que tá. Peraí, só deixa eu ver se eu tenho vantagem com na forma. Ela tá com a minha penhada. Fala, amor, tudo bom? Como é que tá? Se eu tivesse 100% de não passar, quase nunca. Bom, eu não mando assim de tudo. Volta, Miri! Tudo bom com vocês? Tudo bom? Ah, esqueci. Qual é o que tem aqui? Você tem save de carisma, não é de sabedoria. Ah, mas eu tenho save de sabedoria por causa do talento que eu peguei pra poder transformar. Ah, resiliência. É isso. Justo, você trocou um pelo outro. Okay. Tá. Então, o Jeff falou que ia transformar tudo isso pra sabedoria do que carisma. Então. Ok. Então tá, então só você somar 7 no seu bagulho. Dá licença, um pouquinho, Jeff. Entendeu? Vamos mais 10. Então só os tirar 10 no mínimo. Não. É que eu quero ver se com alguma habilidade me dá vantagem. Tocou, deve ter tocado no ouvir, mãe. Você tava aqui já, não tá problema. Não acredito que não, mas não. Me ajuda agora. Meu Deus, me ajuda agora. Tem 19 no dado. Passou. Mais 10, 29. Quer dar uma ficha? Você ia controlar ela, né? Lógico. Dominate Monster. Louco. Te chamou de monstro, hein, ó. Quer dar um demônio? É, 23 dificuldade? Ah, se eu rolar um D6 vai dar 29. Adiciona 5, adiciona 6. Posso adicionar também, não. Adiciona um desses aí, Jeff. Vai. Só tá subindo a batalha contra ele. Vocês estão vendo o ponto herói que é errado. Não é esse ponto herói que tem que ser analisado. Você não quer um ponto herói pra transformar em desejo? Esse é o ponto herói que serve. Você tá falando de quem, caralho? Quer dar um ponto herói que você transforma sua magia em desejo? Não, porque vou ter dois ponto herói. Porque aí é mais fácil, né? Você deseja que ele fique sob seu controle. Aí é easy mode. Não. Não. Nada disso. Como você veio, cara? Nada disso. É a mesma placa que eu tava tocando que o Jeff não tava ouvindo. Ah, valeu. Tudo de preto. Uma voz suave. Olá, Théo. Tenebra. Bom, tenta dominar o Murin. Murin, você escuta aquela vozinha na sua mente, né? Mate-os, mate-os, mate todos eles. Mas você consegue quebrar um encanto e resistir. E o pichão, o gigante, você vai bater em você agora, vai dar no mínimo. A cena de sabedoria. O bagulho terminou. E eu matei o teu Dugo. Tá cheio de sabedoria. Aí depois, tem isso que é chamado. E o mago tinha a magia de novo. Mas com essa joga, meu filho, foi bom. Faz o tempo que eu tô indo ali. Não sobrou um. É que eu tô em forma demônica. Se eu tivesse a forma do negócio, eu tinha dado mais forte, mano. Eu tinha mais 12 se eu tivesse uma forma de lobo. Tá legal, batendo o Murray. Primeiro ataque é número de dados mais atributos, ó. Primeiro ataque do bicho aí é um chute de calcanhaço no Murray. Ah, mas tem que ver se ele acerta ainda o ataque. É o primeiro ataque? É, lá na carta fala um ataque do monstro. Como o ataque, usou, o ataque. Dois ataques. Como ele usou antes, então vai ser o primeiro. O ataque da criatura alvo é a entrada no mínimo. Assim, é o ataque. Releia. O ataque de um dos seus inimigos dá dano mínimo. Acho que é o ataque. O ataque de um dos seus inimigos causa dano mínimo. O ataque de um dos seus inimigos causa dano mínimo. Então é um ataque. Então tá, ele escolhe o ataque de arma. É o primeiro ataque. Todo ataque de arma dele é dano mínimo. Né? Então ele faz assim, ele gasta bônus action, ele faz assim no Murin. E a gente recebe mais uma cartinha, né? E aí os dois no Murin. Né? Por causa da sua misa, ele tem essa carta também. Né? Vocês são frouxos. Porque nem que joga o dado aberto, só falando de usar a carta. CA 24. Tá. 22. Não, não, desculpa. Bom, você vai ser o ursinho, tá? Chegou o personagem de ursinho. Ela é o sapo? É, 22, errei. Errou o primeiro ataque. Então, não acertou. Então, o segundo ataque vai dar dano mínimo. O primeiro que acertar. Não fala isso, não é o primeiro que acertar. Se eu não, usou uma... Se der dano mínimo, ele tem que acertar. Família, isso é que a gente usou. Não. O Carpo usou no ataque que acertou, pode ser assim? Não. Porque o Carpo não é burro e não usou no ataque que errou. Mesmo assim, há controvérsia sobre isso. O ataque que errou não causa dano. É diferente da hora que eu jogar a carta, né? Tipo. Não é, não. Teoricamente, mas... você usaria isso como uma reação. Tipo, ó, tá me atacando, acertou? Dano mínimo. Mas como eu já usou, então o primeiro que acertar ali, dano. Pronto. Não sei se gastaria a reação, mas você gastaria a reação quando você fosse. Você tomou dano da aura dele? Não. Não, passou. Então tá, então não tinha vantagem contra você. Ui, tem vantagem contra mim. Ah, ele tem vantagem contra mim, né? Opa! Então, ele por que tem vantagem? Eu não usei ataque do meu ataque. Ele falou que ele não tem vantagem contra você. Não falou que tem. Mas tá todo mundo brilhando! Tá todo mundo brilhando! Ah, é, o Mori tá brilhando. Tá brilhando, joga com vantagem. Vou jogar um segundo dado aqui por causa da vantagem. Muito obrigado, senhor. Só eu não estou brilhando. Vocês são muito cuzão, eles estão muito mal adivinhos, né? Você também não. Não, gente, o que é certo é certo, não adianta ficar roubando. 17? Acertou. 17? Acertou. Com mais 12. 29. Errou. 29. Acertei, devolve meu dado. Errou, amor, tem que ser 24. Então, acertei. É, 29 é crítico, né? Tá, então vai dar... Número de dados mais atributo. É, número de dados mais atributo. 16 pontos de dano. Caramba, cara, ele vai ter pelo menos 8 dados. Ridículos 16 pontos de dano, necrótico. E você joga um save and throw de constituição. Ah, tá de A dificuldade é 25. Tá easy. Vantagem, bônus não. Ah, Devido chegou, vai ter mais 5. 19. Que é isso? 29 com 7. Passou. Passou tranquilo. Tá, então, tomei então não reduz 16, seus pontos de vida máximos. Em 16 pontos. Pode dar um segundo ataque, amor. Vai. Terceiro. Esse é o segundo. Não, esse é o primeiro, porque ele jogou o segundo dado, porque é com vantagem. Um, dois, três. Ele tomou dano mínimo e ainda reduziu pela vantagem. Ok. Segundo ataque, tem a vantagem também. Então agora. Agora eu vou violentar o meu. Você gostou dele de uma machadada? Eu também. Eu dei duas. Errei. Ah, quem deu mais dano foi ele, eu dei duas machadadas. E é um dragão! Mas tá longe. Bípede. Não, eu tô. Eu só sou um demônio, tipo. Então põe ele mais perto aí, Ariel, cara. Eu falei por causa da asa, eu tô corpo a corpo. Eu cheguei. Pei. É, tô corpo a corpo. Você chegou aí? Pei! Bom. Ei, tá quebrando minha Ele se vira na direção do Murin. Dá dois ataques no Murin, tá? O primeiro, as garras dele rasgam o peito do Murin. Só que vocês percebem o seguinte: não rasga, não causa um ferimento físico, tá? Quando ele passa a mão assim no peito do Murin, vocês notam que o peito dele enegrece, como se ele apodrecesse, como se necrosasse, tá? E o segundo golpe, ele vai pra bater no Murin, e o Murin se esquiva facilmente e ele não sofre o ataque. É, quando a pornografia vai pro RPG. Ele canaliza meu soco. Ô, Brad, corre, Brad. Você tá tentando matar ele. Ele errou. Não, o bichão. Bom, morde, Brad. Griel, você de novo. Griel e Tlerel. Então eu vou com o Ok, Jeff, eu vou me afastar primeiro. Não, é, os Robin Goblin colocaram muito vivo. Eu tenho que fazer o teste de constituição. Cuidado 25. Esse já tá mais. Difícil, hein? 19 no dado. Passei. Tem mais 9? Ok, passou. Ok. Quatro ataques nele. Certo. Mata o maluco! Foi você que falou pra gente matar ele? Tá, um ataque nele. Crítico, não natural. O cara tem 5 ataques, dá pra matar o 50, matar um. 75 de dano. Aí ele morreu. Aí, agora. Agora sim, 3 ataques nele. Agora metralhadora. Agora pode. Crítico natural. Ah, tá, jogando 3 dados. 16 não é crítico. Ele acertou. Não é crítico. Quero. Não, pera, melhor. Não. Recupero o pulso de ação. Uso o pulso de ação. Ah, eu dá mais. 4 ataques. Mais 2 só. Ah, então não vou usar. Você não usa a situação bônus. É verdade, esqueci. Então não vou usar não. Então só isso, Jeff. O dano, eu acertei 3 ataques. Por que você sacou tudo isso de pé? Pega. 6. Porque o cara tem 3 dados e... Calma aí, deixa eu parar inteiro. 14, 26. Eu vou recuperar o pulso de ação aí. 26. É que ele já tá vendo as suas ações futuras dele, velho. Calma aí. 18. É, volta isso pra ele. Depois embaixo. Então não tinha entrado, né? Pega a carta pra mim? Tá, tá lá embaixo. 224 de nada, Jeff. Não, não é esse. Você libera a habilidade que você já usou. Ah, é? É porque esse é a mesma coisa. Não. Você usou um pulso de ação. Mas aquele ali é específico pulso de ação. É assim. Taca mais aqui em mim. Foi de sacanagem. Porque eu não vi. So many cards, né? House of cards. 224 de dano. Ok, aí você consegue finalmente destruí-lo. Ah, ele morre? Morre. Não, ele não morre, ele é imortal. 600 de dano. Peraí, só eu botei gente nessa porra. Então, recupera o uso de uma habilidade já usada que seria recuperada com um descanso prolongado. Isso, isso mesmo. Ok, foi isso, ó. Eu. Que bom que era assim. Gente, não tô catavindo! Porque eu tô um pouquinho longe, né? Você tá berrando? Rogério. Oi, mãe. Pode soltar ele, né? Pode, pode soltar. Pode, eu te não lembro. Berrando não, porque eu sei que esse dragão tem uma voz só. Mas falou, ó, gente, o Dr. Kata tá vindo. Volta aí. Traz eu, acabou o combate. Vai cortar. Gente, vamos saber que o Dr. Kata tá vindo. Nós precisamos conversar sobre muitas coisas. Em outro lugar, o Dr. Kata tá vindo. Vamos sair daqui. O que vocês fazem? Sai daí. Tá, vai pra onde? Vai, vai. Só sobe, galera. A gente tem que pegar pessoas ali mais pra frente, viu? É, tem pessoas outro... que a gente acha que tá no fundo do chão. Eles não comunicaram nada ainda. Não, não, tô falando do meu pai e a... Ah, tá, outra pessoa. Eu não sei se eu vou aí. Peraí, gente, pega todo mundo em cima dele, deixa eu ver se ele pode voar. É, você foi torturado, machucado. Eu sou mais rápido que vocês. Cypher foi torturado, espancado por eles, e o sapinho também. Não tem mais ninguém aqui. Não, a gente vai encontrar o pai do Gabriel e voltar com o acampamento. Que? Eu tenho medo de altura. Vamos buscar meu pai, vamos. Por que o sapo tem medo de altura? É, ele muito seguro, né? Não. Ô, louco. Você já viu um sapo voando? Pera, daí não. É porque ele tem medo de altura. Isso aí, entendeu? Porque não sei se tá se vendo o dragão chegando, né? Vamos esconder com ele. Eu vou na frente. É aquele do vídeo aqui. É, eu não sei onde é. Hum? Me segue. O Ron vai me seguindo aos 20, qual? Né? Sei lá. Tá, não se esconde. Hã? Não se esconde. Eu esqueci o nome. Jeff, tô voando na frente. Ele tá me seguindo. Sapinho porque eu quero chegar antes que chegue um dragão no espaço. Ah, o Prince Frog! Pra assustar o meu pai e o pessoal. É, passando em Nova York. Ah, Murray, avise no anel que estamos. Não, o anel ficou lá no. Deixa, esquece, Murray. Vocês estão indo onde? Quer que eu avise? Não, não precisa. Vocês estão indo pra onde? Ah, que legal, tem 50 novas mensagens. No acampamento. Ué, mas eu acabei de ouvir as mensagens novas. 50 novas. É porque ele tá num tempo diferente, né? Ele tá... Toda a invasão dela, tudo que eles fizeram, tá, depois chegou. Ah, tá, depois, certo, ok. Que estranho. Ah, Guilherme, antes disso, eu posso perguntar uma coisa? Pergunte. Faz quanto tempo que a gente enfrentou o Barog? Quanto tempo faz, Jeff? Uns 2 dias? Nem, não faz nem um dia. Um dia só. Um dia, mais ou menos. Tá, um dia. Eu olho na ronda do tempo. Que horas são? 5:30 da manhã. É, nós precisamos conversar depois. Urgente. Por quê? Por quê? Eu só fiz um trace de 16 horas, tá de boa? É jet lag. Tá com defeito. Jet lag, jet lag. Ok, Jeff, vamos buscar meu pai. Percepção procurando. Ah, indo buscar seu pai. Exatamente. Okay. Seu pai tá lá. Foi com o momento, deixei lá. Tá. Rapidamente você se torna pro acampamento onde tá o pai do Grial, tá? E os outros membros do grupo, mais um casal de elfos. Vamos, rápido, pegue tudo, a gente tem que sair daqui. Eu faço quê, assim. Não faço perguntas, vamos, rápido, sobe no dragão. Sobe no quê? No dragão, ele tá chegando. O dragão amigo nosso. E aí chega o Celerinho. Meu filho! Faça as balas, sobe no dragão. O que diabos você tem feito no norte? Amigos, pai. Boas amizades. É, só que e esse demônio? Também foi transformado. Você não falou isso. E esse orc? Demônio! E esse orc? E esse orc? Pai, você viu falar de Urutucan? Claro. Ele tá vindo pra cá, então vamos sair. Então vamos. Fechou o acampamento, juntou os trapinhos, mano. O sapinho chegando em você, te chuta, tum, tum, tum, na canela. Chuta ele? Chuta ele? Também. Não! Eu vou bater nele. Espera, tem mais teste de destreza, você quebrou no dragão. teste de destreza pra se equilibrar no dragão? Eu vou bater nele. Eu vou dar um lightning bolt nele. Ô, Jeff, faz o teste de destreza pra se equilibrar no dragão, pô. Ele me chutou! Você me chutou! É pra chamar atenção porque eu sou pequeno. E eu respondi sua atenção, se deu chamando. Fala! É só cara. Olhar pra mim. Eu acho que é teste de destreza, mano. Eles vão ficar segredinho. Tá bom, de destreza. Vai, o que eu olho pro grudinho e foi que o grudinho quer? Vocês querem continuar sendo sapinho, né? Não vou bater nele, tá bom. Não, o que, que o sapinho quer fazer? Vocês querem continuar sendo sapinho, sniper? Porque a gente tem. A tem uma cena de vocês na prisão. Não, mas ainda não tá na nossa cena, cena ainda. Ah, então eu tenho novidades pra vocês. Informações pra vocês que vocês conseguiram. Que nós conseguimos? É, eu quero saber como é que vocês vão passar isso pro grupo. É problema de vocês. É, então sem itens. Não, a gente? Não, eles dois. O sapinho e o... Eles ficaram aprisionados nos bagulho e ouviram um monte dos caras falando. Calma, eles dois quem, Jeff? É, o sapo, sapo e o Cypher. Os dois normalmente, sapados. Algum dos dois deve entender dois alguma abduzidos. Coisa de órtico, alguma coisa com assim. Certeza, o sapo não vai falar. Fica com a elfa. Que bom, gente. Que informações que eu vamos tenho. Vamos um pouquinho mais desse núcleo. Se vocês querem ficar com esses personagens mais um tempinho, não, vai ser a clériga. Vem os dois comigo, não, vocês só não torturar se receberem informações. Mas ser torturado é bom pelo jeito, né? Se receber informações. A gente já foi onde nós estamos agora. É, é verdade. Vamos dar um off, cara. Sabe que eu sou muito bom em inglês. Tô falando. Qualquer coisa você pega ajuda pra mim e acesso lá. Na hora que for o núcleo deles na prisão, eu vou lá no cavaleiro. Tá. É que eu tenho bastante coisa pra conversar com você e com o Muri. A gente conversa um carro grave e mostra pra gente. Nossa. Eu tô com 11 de vida. E acabei num lugar onde tem duas criaturas que vai me destruir. Tá tranquilo. Não, você não acabou nada. Você acabou na superfície cercada. Sim. É. Com duas criaturas? Não é só duas criaturas. As criaturas ficaram na tormenta. Outras criaturas. São outras criaturas. Provavelmente orcs. É, né? Tá bom. Ah, é verdade, saíram da. É, saíram da tormenta. Depois do segundo teleporte. Mano, vocês não cansam de achar no combate, né? Nossa. Na verdade, agora foi o combate que eu chamei. Não, eles acharam o combate de novo. A gente tava tentando fugir, mas não deu certo. Pra mim, o cogumelo e a gente infiltrado, eu já falei. O cogumelo tá no meio da tormenta agora. Porque o cogumelo é loucão, ele levou vocês duas vezes pra lugares com combate. Qualquer coisa não é cabeça coca aqui, compra outra treinada no ouvido. Ou o pergaminho tá com defeito. Não, você usou o seu colar. Você usou o colar. Verdade. É, eu não confio em Deus, é com uma pedra, né? É. Só que meu Deus nem existe. Ele faz desejos nessa terra. Então. Mais amor, menos preconceito. Não sei porque, mas parece isso. Um urso vai estuprar alguém depois de uma tirar essa foto, cara. Não parece um urso estuprador? Não sei, cara. Eu não consigo. Olha essa foto e pensa que vai estuprar alguém, cara. É muito pesado. Eu acho que eu tive um pouco de crítico enquanto você não chegou. Nossa senhora. Eu tive uns 5, 6 críticos. Não, isso é os que você não gastou ainda. É exato. Não, já... você ganhou 4 cartas e tirou mais uns 4 críticos que não foram 20. Não, eu ganhei 5 cartas, porque eu já tinha uma, estou com 5 agora. Então eu ganhei 5 e gastei uma. Eu tirei 5 críticos natural. E caramba. Mais uns 4 não naturais. Eu dei muito dano. É que eu tenho a habilidade de elfo que quando eu tenho eu jogo crítico, eu jogo 3 dados. É, eu jogo com vantagem. Nossa. Hã? Eu jogo com vantagem. É, não, eu jogo com vantagem um ataque e eu jogo 3 dados. Porque como ele deixou um brilhão, eu tinha vantagem pra todos os ataques. Mas mesmo assim, a gente também não consegue tirar tanto crítico assim. É que eu tenho 18, 19, 20 jogando 3 dados. É, 18, 19, 20 jogando 3 dados. Então. Tipo... Não tirar crítico que é saco. Eu tirei muito crítico, né? Bom, a gente combinou aqui que na hora que for pra cena de vocês, a gente vai buscar o pãozinho. Tá. Porque a gente não vai agir, já tem que vocês não atrapalham ninguém. A gente tem que parar. Entendi. Entendeu? E aí depois. Quem é o demônio? Aí depois a gente fica sabendo do estupro de vocês e a gente fica o surpreso. O demônio tem até a Denise pra interpretar o cara. Não. Ah, não. Quem é o demônio que vai na padaria? O demônio? Não sei. Você é o é você que importa. É, eu tenho forma de demônio. Puta que eu pariu, gente. Se quiser, pode ficar, vai eu, o Ariel e o Rafa. Já que vai fazer ação na estreia, vai nós três, né? Você tem que conversar com os três? A gente não vai fazer ação no carro. A gente não vai fazer ação no carro, a gente vai comprar coisa. Eu tava zoando. A gente vai fazer ação aqui. É, a gente vai fazer só aqui no carro, a gente só vai conversando, vou falando alguma coisa. Só vai zoando. Pode falar, depois pode fazer ação aqui. adianta já a ação do carro e depois vai fazer isso aqui. É a minha ação pro Jeff dormir, né? Já vai, tá? Ó, na hora que for pra cima de vocês, não vai buscar as coisas. Na padaria. Padaria, aqui é a padaria. Ó. Rapaz! Pera que eu quero ver o grande. Quero ver o sapo. É, eu quero ver o sapo. Ele acabou de me chutar, vai, tô todo. Ó, eu só acho que ele tem que fazer um teste de destreza. Quem? O sapo. Tomou um chute, tá em cima de um dragão. Não, já não, não, ninguém tá em cima do dragão ainda, calma, calma. E é um dragão giant, não é um mini dragão. É. É, não é que está mais. Ele é praticamente uma passarela. Aí pode fazer uma tenda ali em cima. Fica lá dentro da tenda. Não é um tapete. Ok. Ele tá chutando lá em cima. A gente pode ir de tapete, na cabeça tá calmo, entendeu? Oi? Oi, Murray, tudo bem? Ah. É, você quer matar o Murray? Calma. Eu entendo, Brungue. Que gravinho. Você foi nessa disciplina? Era de sábado, eu pulava ela. Eu gosto muito da natureza. O que ele disse? Estou viajando há um bom tempo para entender o que esse sapo. O que ele disse? Calma. Temos que ter calma nessa. O Urutucan tá vindo, vamos acelerar? Nós achamos que eles pegaram seus amigos. Eu sei disso. E eles vão matar. Quando fomos pegos, eles falaram isso, a gente ouviu isso. Quais amigos? Não sei. Eu só não conheci vocês. Mas não temos nenhum amigo. Não, eles dois estão. Eu sei quais amigos. Eu não tô vendo isso, então esquece. Eu sei. Você tá com a gente? Eu tô ouvindo, eu sou dragão. Tá ouvindo normal, idiota. Aí vocês caem todo mundo. Ah, relaxa, a gente tá no chão já. Não, tá voando ainda. Nós sabemos que... Já chegou no acampamento? Ah, tá, então eu já virei elfo. É, tá. Eu sei quem tá preso. Não. É o... É a Ciri? Cego, Ciri e a fadinha. Ah, não, eu avisei eles pra não entrar no portão. Bom, não sabemos. Eu acredito que eles não ouviram sua mensagem. Mas imaginamos que eram próximos de você, Miguel, porque... Aturados. A gente não tem nenhum amigo que foi pego. Ela... Além de nós, que foi você. Eu puxo assim, Jeff, ó. Ela não se contenha com lugar assim. Alguém me disse que eles foram pegos. Chegou a versão atualizada. Do quê? Do diário de Ning. Ah? Atualizada? Ele atualizou. Ele tá com bastante tempo disponível, né? É Deus, né? Bom, eu não sei o que é isso, mas. Não tá acontecendo nada. Pra... É um pouco arriscado. Pra chegarmos lá perto. É pra lá que vocês vão, né? Sim. Mas a gente... Nossa, a gente precisamos... de novo. Tem que reunir todo mundo. Jack, tá. Mas antes precisamos pegar o Top e a Lisbeth. Sim, o que o Bruno tá dizendo. Sim, executados em praça pública. Amanhã. É isso. Quando só você. Ah, moleque! Ok, nós temos 30 minutos pra chegar lá. Nossa, eu não vi que hora passou tão... Na melhor realismo. Depois atrás da Top que da você está de... Vocês têm mais. A gente tá 30 minutos. Caramba, tipo, uns dois dias de viagem ainda. Ok, aí você tem 30 minutos e a gente tem 2 dias. Vocês são em quantos mais? Nós temos mais 9. 3. É, a gente somos de 9 no total. É. Tem como ele nos encontrar em algum lugar? Tem. Porque, pelo visto, acho que não temos tempo. Com certeza, não. Manda uma mensagem pra Lisbeth. Ou tá, pra cega. Deixa eu ouvir primeiro tudo. Não, só 50 minutos. Fala, eu mando depois escuta. Tá, você vai me atualizando, porque a gente tem coisa importante. Lisbeth, Toph, onde vocês estão? Se ele foi capturado junto com o Theo e com a Nick, né? É. Tem um grung e uma mobilete. Eles vão ser executados daqui a 30 minutos. Precisamos encontrar agora. Então, por favor, para onde vocês estão? Nós estamos a um pouco longe de Lenore. 2 dias de viagem, mais ou menos. 2 dias de viagem no meio da floresta. Eu acho que a gente vai ter que sair do portal. Eles conhecem esse acampamento? Quem? Não, esses seus amigos? Mas se eles falarem de digitar, a gente vai até lá. Jeff, eu sei que existe uma caverna que leva até Lenore. A gente vai até lá. Certo? É, se não tem. O meu pai, meu tio falou, ele me apresentou, me falou onde que não. Como assim não? Ele não falou nada disso, ele tá viajando. A caverna que tinha um caminho secreto lá. A caverna é pra sair da floresta. Túneis secretos na montanha que levam pro refúgio. É da floresta pro refúgio. Levam pra floresta. Entendi. Ok. Inclusive, você sai por esses túneis. É, então, achei que era uma coisa mais útil. E se a gente fizer um teleporte até algum lugar mais lá perto? Bom, pra chegar. O ruim é. Perto de Lenore. Eu conheço lá. Eu posso te descrever o lugar. Você consegue ver minha mente? Eu sei chegar perto de Lenore. Eu também sei. Em 30 minutos? Em 30 minutos? Eu estou nessas terras, acho que há mais tempo que você. Pela sua história. Não, mas a gente. Engata o segundo aí. 30 minutos pra chegar até lá. Leia minha ficha. Far Traveler, tá? Lê minha ficha, nasci em Lenore. Também. Ah, não, você não é elfo, né? Não. Eu vou. Mas você é do continente sul? Sei lá, eu vivo viajando há um bom tempo. O que você tá falando? O Seifer é do continente sul? Sol? Sim. Dragão? Ele nasceu aqui? Nasceu aí. Eu também sou. Que raridade. Calma, vivo? Deixa eu anotar aqui que eu conheço. Não, um ano do continente sul. Grande. O primeiro. Bom. Pensei que você tava no instinto. Quem é a ponta? Você tá falando com Deus? Que você é religioso? Temos que o Gung é religioso. Ok. Você cultua a deusa árvore, deusa. Sei lá, Vitória Régia? A deusa. O deus sapão, vamos seguir adiante. Gente. Chutei você. Como é que chama o deus lá do. Só que eu tenho lá do Naruto. Um pouco de mesmo. Chega mesmo. É o deus do Gamabunta? Meu Deus, do quê? Pera, você não é estranho? Do Naruto. Chamou minha atenção aqui. Falou que chega em Lenore em menos de 30 minutos. Só que eu tenho um pouco de medo de ir por esse lugar. Por isso que eu gostaria que, eu sei lá, todo o seu grupo já se unisse logo. Que caminho que é esse? Sim, mas tem dois. Três do nosso grupo que está perdido. Calma, calma, calma. Desculpe. Ah. O portal usado por pelo aliança dele. Ui, isso é bom. Isso é bom, gostei. Fica nessa direção, mais ou menos. Só que eu não sei se vai ter guardas lá. Que provavelmente tem agora. Que provavelmente vai ter guardas. Que distância já é? Uns 15, 10, 15 quilômetros de onde vocês estão mais ou menos. Então a gente não faz nada melhor. Teleporta até o portal, né? Então vamos fazer o seguinte: você nos teleporta até próximo do portal, você fica cuidando deles, eu vou até o portal ver se tem segurança. Enquanto isso, vocês comunicam a Elizabeth com a sua ceguinha e traz eles pra onde a gente tá. Tá bom? Teleporte. Testa o portal. Eu não vou entrar. Assim, eu acho arriscado a gente. Eu só vou ver se. Não. Deixa eu te explicar. Eu vou chegar lá sem ninguém me ver, ver se tem gente lá guardando lugar. Aí você depois. Acha que vai ter gente guardando um lugar desse? Tem quantos? Tem 3? Tem 50? Tem 200? É um portal, com certeza. Tem. Então, assim, eu quero saber qual que é a defesa deles pra gente não chegar. Ô, oh, vim pegar o portal, gente. Valeu, tchau. Vim pegar o portal. Ah, o cara é fácil, você tá atrasado. Vai carregar o portal, você vai dar sinal pra ele. Bom, eu não sei se é bem guardado, porque é bem secreto isso. Deixa eu te... Vocês sabem que eu consigo me. Só estava na hora certa, no lugar certo. Só que não sabemos se eles têm utensílios para isso também. Nesse momento, você é utensílios? Pra poder ver. Invisível. Eu não tô falando de visibilidade, tô falando de me esconder mesmo. Quer ver? Ó, me esconde até na árvore. Me acha, quero ver. Só acham menos com magia. Só tendo com magia. E, não, nem magia de divinação, nem de. Eu sou indetectado por magia de divinação. Você acha que um portal desse não teria alguma magia pra poder proteger um lugar desse? Evidência. Então, nenhuma das você acha. Tem uma alta portal desse que tem alguma magia envolvendo ele pra proteger esse local. Não, com certeza, mas aí não vai ir, tipo, ou não. Do lado do portal. Voltei, tá outra coisa, ô Ricardo. É outra coisa, Muri. Se tiver alguém com tal capacidade pra me reconhecer, esse cara não estaria guardando o portal. Ela tá junto com eles. Se eu não pego um cara com poder desse pra ficar guardando o portal. Ah, eu não sei se foi um portal importante. Bom, e seus amigos, os outros, os que não foram pegos? Então, eu ouvi que eles estavam. Eles acharam uma caverna de anões. No subterrâneo. Você sabe me indicar? Eu tenho um mapa aqui. Mapa? É, fica mapa em algum básico. Lugar do continente sul. Infelizmente eu não sei onde é. Okay. Os anões estão por todos os. Vamos teleportar para perto do portal? Você quer esperar a primeira resposta da Nisbet? Pode ser. Porque senão eu não gasto uma magia à toa. Pode ser. Tá, então. Só vamos. Vocês mandaram uma mensagem pra Lisbeth, certo? Mandei. Certo. Qual foi a mensagem que vocês mandaram pra ela? Eu mandei Lisbeth Toth. Eu não sei que ela abriu o anel, então. Lisbeth Toth. Parece que nossos amigos Ciri, Thel e a Nick foram capturados por Lenore, por Lança Negra, e eles vão ser executados daqui uma hora. Então, onde vocês estão? É urgente. Nós estamos numa floresta há uns poucos dias de Menoren. Fale onde vocês estão que eu posso ir buscá-los. Nossa, você tem que reduzir aí, se você é urgente, fala menos, né? Nesse momento. Nesse momento, Lisbeth. Nossa, o seu anel toca. Você acabou de teletransportar você, a Toph. Levanda. O Heflin. Tinha um Heflin. Tinha um Heflin? O Dwegar. Eu avisei que tinha um Heflin. E o anão. Os caras estão com a anel ali. E dois golems, que era o que tava com você, e o do cogumelinho, né? O da Toph e do cogumelo. Isso. O da Toph tá ali, o real que ela pegou. Sim, ela vai fazer alguma coisa com isso? É que Acho que ela pegou. Não, o da Toph acho que ficou. Porque o da Toph já tava danificado. Acho que foi o seu e o do cogumelo que tava aberto no chão, correto? É, só foram dois golems. É, só dois golems. Então a Lisbeth tá dentro do golem ainda. Eu preciso falar mais perto do solar, o Alice. É, mas vai ficar exigindo coisa agora? Então, a Lisbeth teleportou a Toph fora do golem dela, que estava danificado, tá? Se teleportou junto com seu golem, teleportou os três sem os golems deles e levou mais o golem do cogumelinho, que estava já aberto no chão, tá? E aí vocês saíram no local onde vocês lutaram contra o Lacaldro. Nas pedras lá. Lá nas pedras, que é onde estava antigamente a abertura pro mundo de Urântia, que agora é o mundo da Cieira. Fantástico mundo de Bob. E vocês, como eu disse pra vocês, vocês aparecem nesse lugar e vocês já estão cercados. Tá? Que é quando o seu anel ele vibra, né, ele toca. Dá o alerta que você tem uma mensagem, tá? E aí vocês já estão sendo atacados pelos inimigos. Eu entendi porque você está cercado. E os inimigos são uma horda de hobgoblins e orcs, tá? E algumas estranhas máquinas de guerra que eles carregam consigo. E eles os atacam. Tá. Eu quero saber de vocês agora. Quem de vocês vai querer ser a Levandra? Eu. Você, Biel? Eu sou o elfo, porra. Tem mais alguém pra controlar? Claro. Tem a Toph. Tem a Toph, que o Jefferson ele pode opinar, ajudar nas ações estando lá do outro lado, né? Mas ele não tá aqui pra ver estatísticas e rolar dados. Alguém vai nos auxiliar com a Toph. E aí eu tenho o Tweedle Bibblebrock, que é o Heflin. Que é o seu Heflin? O que o Heflin é? Baixinho. Baixinho. Tem o Duntar Redfang, que é o anão. E tem o Beldor Black Eyes, que é o Dwegar. Então me dá a Toph. É. Então você controla a Toph. Toph tá ali. Eu sou o Beldor Rigger, quer dizer, Cypher Black Eyes, quer dizer, Beldor Black Eyes. Ai meu Deus! Quer dizer, tem um líder, clérigo de Calmir. Quer dizer, de Tenebra. Quer dizer. Eu sou. Qual é o nome dele aqui? Duntar, Red Duntar Grong? Não. O quê? Onde que tá Grong aí? Aqui. Ah! O que, que é Dwergar? É um anão cinzento. Um anão cinzento, um anão maligno. O anão das profundezas. Anões malignos. Nossa, eu sou um. Caramba, o Rafa também tá o cara da intriga, né? Pegou, como disse o Ariel, o traidor da Matrix, agora pegou o anão das trevas. Imagina. Cuidado. Eu sou uma magia, verdadeiramente. É, marcando Neutron. O Rugercano. Também chamado de True Neutron. Ele não gosta de sujar as mãos dele. Que é? O anão metido. E limpinho. O anão limpinho. Não gosta de sujar as mãos, tá? Tá. Ele não é um anão asqueroso como os outros. Ele não limpa o restinho de sopa com a própria barba. Sério, eu vou ser barba? Sério, você vai ser barba? Aqui tá difícil aqui. Não sei jogar com barba. Hã? Não sei jogar com barba. Peça ajuda pro Murray. Hã? Ela vai jogar de barba agora. Você quer trocar? Leroy Jenkins. Você quer jogar com... É Ladino esse aqui. Ladino Arcano e eu jogo com barba? Não, pode deixar eu jogar com ele. Ela quer brincar de bárbaro. Ok, só quero saber onde o Jefferson guarda as magias dele. Jefferson, onde você guarda suas magias? No cu. Não pode na Lotus da Morte. Ele tá ouvindo, ele tá aqui. Eu sei. Eu aprisionei ele com feitiçaria dentro dessa caixinha azul e preta aqui. Ele respondeu aí. É, ambos os grupos não deveriam estar surpresos? Aqui, tanto nós quanto os goblinoides? Sim, ambos os grupos estão surpresos. Você, não terem nada o combate. Por isso que não tem surpresa. Aqui. Aliás, tem. Tem. Para quem alerta, quem tem alerta vai jogar uma vez antes. A Levandra. A Levandra. Por favor, a Levandra, você usa seu assassinate. Nossa, a Levandra vai destruir com o assassinate agora. Tem quantos comigo aí? Ah, muitos. Or, sneak inclusive attack. Máquinas de guerra. Todos os ataques mais. Vou buscar ajuda! Mais dois, acerto o dano. Cata as peles de pedrinha preta. Se posicionem aí, todos juntos, né? Esse aqui é outro. Os ataques mágicos, tem mais dois acertos. O dano e mais dois de seis de dano frio. Mais dois de seis de curtida. Ó, dica. Joga aqui, rende. Ó. Não sei, vai pegando. Tá aqui, ó. O golem do cogumelinho. A Lisbeth aqui dentro. É que esse daqui só vale pro, pras espadas. Ah, não. E vocês estão vale cercados. Não, que porra é essa? Por caras que não ficam em pé. É um porco e um soldado. Aqui é espada mão 1 e espada mão 2, que é são bônus. Ah, não, todos os ataques são bônus. Magias estão na pasta preta, o Nix falou. Cadê? Toff. Eu também tenho alerta. Sabe, quem que é esse aqui? A Kyra. Você chamou o Danik de burro, então? Eu achei umas magias. Pergunta se é na folha que tá mais antiga. É na folha que tá mais antiga? O do Edgar. Cadê o... Sim. Ah, ok, então achei. Mas tá tipo umas 40 folhas depois da ficha. Tá tipo umas 40 folhas depois da ficha? O anão... Pontinhos pretos são magias usadas. Ah, os asteriscos. O resto. Não é mais assim. É por esmote agora. Tá tranquilo, tá? Por quê? E não sei se eu vou saber usar muito bem esse ladino, não. Vai sim, Carlos. Nós confiamos em você. A nossa vida está em suas. Confiamos em você, ó. Então morreu todo mundo. Você tem. Ah, aberto. Não! Que legal! Não. Está aqui. Porque ela tá dentro de quem? Quando ela não tá dentro, ela está no chão caída. Ela tá dentro de alguém? Ela tava com a com Lisbeth. Mas aí a Levandra falou, não, deixa que eu cuido dela. Pôs no golem dela. Então a Kyra está fora de um golem agora. Ih, caralho. O que são esses quatro orcs aqui do Antônio? Aqui é o golem do cogumelinho. Não. Esses bichões aqui estão... cercando é vocês. É uma folha meio amarelada. É, tem os minions aqui. Essa aqui. Eu achei. Aqui foi fácil, foi difícil pra achar. Os minionzinhos aqui. Quantos minions você pegou, Ariel? Não o Rafa, sei, não sei quem fez isso. Pegou, Rafa? Nossa, 2, 4, 6, 8, 10. Pega mais dois que são 12. Pega mais dois que são 15. Você tem de magia? Então pega 4. Não, pega mais 3. Dois que são 12. Dá pra combar ainda então. 12. Pintrip tem um número meio. Tá, Pintrip não tem nenhum de ataque. Shine Crash, Selfie, Target Pink Fender, Target Color Screen. Oh, a Farga tinha essa comanda, é só o Color Screen da magia. Ah, ataque esse é um por turno só. É, aí eu tenho o Invisibility, Mirror Maging, aqui são as... com Action Surge. Você tem guerreiro? Você tem dois ataques extra, guerreiro não curtei mais. No nível 1 você pega o segundo ataque extra. Mirror Maging, tipo, Action Surge, aí eu posso usar... dar 6 ataques com isso. É, 3 mais 3. Lightning Arrow. Flash in Africa. Que nível que eu ganho Fúria? Fúria? Você ganha Fúria? Joga no nível primeiro. Caralho! Tá 22 o Levandra no nível já. Ô louco! Tá. Você subiu mais a Levandra? Eu? Não. É, que tá, ela tá focando 11 de Ranger e 9 mais 2 de Rogue. Ah tá, foi eu que subi da última vez. É, foi você que subiu. É que eu pensava que ia ter deixado ela nível 20, não 22. Não, 22. Não, foi eu que subi, né? Levandra tá fortinha aí, hein? Você é abusou. Eu dei liberdade, você já... Que subi dois... a mão, você já pegou o pé, né? Eu subi dois níveis. O que, que você subiu aqui nela? Dois níveis de ladino. Mas o que que ganhou? Todos os testes que ela tem proficiência, o mínimo é 10 na rolagem. E aumentou o sneak attack, agora é 5d6. Ah, é? É 6d6. Deixa eu ver esse bárbaro. Onde tá isso? Como é que você vai achar isso? Tá 5d6. Tá 6 berserk, que é 11 agora. Ela tá um 6 em cima, bem sutil. Não sutil. É o berserk. Na época eu fiz de um lápis. E a vida você viu que tá aumentada também, né? Ah, a vida acho que não tinha. Ela já tá com 48 de vida. É, é o que ela tinha tomado porrada. Todo mundo tomou porrada, né? Os últimos combates foram meio... Não tá meio assim, né? Esse cara não tá pra cá, esse cara tá pra cá, esse cara tá pra cá. Como os caras estão cercando? Né? Eles estavam, tipo, a gente sumiu aqui quando tava lutando com o Varog. E eles vieram aqui pra averiguar a situação. Esses caras estão aqui assim, ó. Não, tipo, eles vieram ver o que aconteceu. Não passou um dia. Esses caras estão aqui. E aqui tem três máquinas de guerra avançando na direção de vocês. Máquinas de guerra? O que são essas máquinas de guerra? Eu vou mostrar. São catapultas, eu acho, ou alias. Eu vou mostrar, você mostra pro Jefferson também. Tipo, vocês estão assim, ó, e os caras, eles estão meio que enfileirados, tá? Tá TP de novo. Esses caras aqui, ó, esses trolls, são quatro trolls que estão aí, e o resto todos são hobgoblins, tá? Os quatro trolls, eles estavam voltados para a direção da mata, tá? E vocês notam que eles trazem troncos de árvores em suas mãos, dando a impressão de que eles estavam derrubando a mata. Vou passar as árvores. Tá? Exato. É. O círculo de pedras que tinha aí, ele está destruído. As pedras estão jogadas pro chão. Tá? As pedras daqui. As pedras daqui do começo, elas estão estraçalhadas, picotadas, porque elas foram dilaceradas pelas três máquinas de guerra que estão avançando como se os hobgoblins estivessem construindo uma estrada. É, aquelas que as rodas ficam assim? Vou mostrar. Ah, o Arthur Dente tá aqui protestando. Que tal a gente sair daqui? Não sei, se é isso. O terceiro TP é o que dá sorte. Mas é, ela não sabe pra onde ela vai, né? Foda-se! As máquinas de guerra que vocês estão vendo aí são três. E elas são verdadeiramente um mecanismo de fogo do inferno. Isso. Ah, os carrinhos. Porque as Eita, máquinas porra. Estão aqui? É. Quais são as máquinas aqui? Esse aqui. Negócio aqui, né? Ó. Esse carrinho da hora. Isso aqui é a máquina de guerra. Vocês podem passar aí pra ver. Desenho bonitinho. Tá. Aproveita e já tira uma foto pro Jefferson. Tá asfaltando o chão aí, caralho? Tá asfaltando. Tem alguns vógons aí, tem quatro vógons aí. Junto com os máquina trabalhadores. Máquina de guerra, furiosa, tá pilotando? É. Que da hora, mano. Tá pegando o papel aqui, ó. É, o papel é a ficha dele. Não, tá tampando os status do. Tá na ficha. Porque era como se ele soubesse que a gente ia parar aí, porque. Olha! Como que preparação toda essa? Parece o chefão do Samurai Jack. Samurai Jack tão próximo assim? Aura de caridade? O vilão do Samurai Jack. Deve ter se tirado de lá, provavelmente. Não, é. Ele não é um carrinho, mas eu acho que ele não é um carrinho. Ah, mas com certeza foi inspirado de lá. Nada, se a gente se copia. Se o. Caramba, como é que é? Nossa! Como é que é, Gui? O Strahd, obrigado. O Strahd é o Conde Drácula, né? Porque a máquina de guerra que o Hellfire Engine não pode ser o Engine, não pode ser o inimigo do Samurai Jack, do Cancer Jack. Não, Samurai Jack, não sei. Ok, vamos jogar a iniciativa então pra ver como é que vocês vão agir. Doc tem alerta, viu? Eu jogo normal ou vocês normal. Mas sim, tá isso? Normal. 17 do. Do Untar. Tá. Você pode usar uma ação bônus pra fazer alguém curar 2d6 de vida. Eu tenho vantagem. E a minha iniciativa foi uma bosta. Você continua tendo a vantagem? Continua. 22. Bom. Os três níveis de exaustão que você tava dentro da área da tormenta foram embora. Era só da área da tormenta. Sua insanidade permanece. Você vai ver corvo, tá? É normal. Não, pior que corvo. A iniciativa. Nossa, esse tiro era 9 do 14. Twizzler tira 9 de iniciativa. Com vantagem? Que é? Mais 10. Twizzler tira 9. 9. Twizzler. É top 14. Mas eu nunca disse que quem quer fazer alguma coisa. Senão eu assumo o toque 14. Você joga aí, joga minha ajuda aqui. Nossa, a Lisbeth pulou todo mundo. Quanto atirou? Eu também. Aqui. 22. Você é o. E a Levandra. A Levandra. Tem mais destreza, Levandra. Né? Então começa. Que porra é essa? A Levandra. A Levandra. Quem mais? Rolou a iniciativa. Falta do Erger. Vai, do Erger. Do Erger. Nossa, Erger. Do Erger. Tirar essa mão daí, perigoso. Nossa, acho que ele dá o do lado. 9? Caramba. Você tem quanto de destreza? Vai tomar no Kugi. Se o Dwarger tem quanto de destreza? Tirou do tiro na hora. Tem quanto de destreza? Sou voz do Onix hoje. Você ainda é um cara de destreza, se você tivesse 4. Legal, agora eu vou rolar pros monstrinhos bonitinhos. Tiruliruli. Destreza. Tiruliruli. Como que é o. Funciona o. Que costa ele é? O. Vou botar. Sneak attack. Por que, como eu prometi, hoje eu vou rolar de todos os dados abertos. Ou ter mais na uma cara de vocês ao inimigo perto dela. Ok, hobgoblins. 1,5 metro. Tirei 4 no dado. E o assassino? 10. É, quando você age antes deles e tá surpreso. No caso deles, não tem direito de surpresa. É, todos os seus ataques são críticos. Legal. Ok, eu acho que e aí agora. Os e trolls. Como você é ladino, o assassinate. É, todo mundo que age depois de você, você tem batalha pra atacar no primeiro turno. Uhum. E por causa que tá surpresa, é crítico. E quantos ataques ela dá? Ela dá 2. Ela tem o Heartbreaker e o Ação Bônus. Então. Ela é um Ranger ladino. Ah, são bônus, ela consegue, bônus, não consegue dar um ataque. Consegue. Então eu também tenho 4 ataques, ela tem? 4 ataques, 3 em um e outro. Pode vou tacar 3 nesse e um nesse. Quando empatam os atributos. Vocês escolhem. É, escolha do jogador. Escolhem. Tô tentando ver isso aí. Porque ele falou vídeo e eu achei que era o bônus dele. Deixa ele primeiro. Ele é guerreiro, você é ladino. Você dá um sneak attack, tem que dar alguém perto do cara. Não esquece que tem a cartinha na minha pasta. Avisa o Psoca. É adjacente. O Psoca. Tem cartinha na pasta dele, viu? Eu sei, tem uma de cura que eu já vou usar. Ele tá se fudendo. Ele mandou você se. Ele mandou você se fuder, Arix. Que soca. Eu sei que tem a cartinha de cura aqui. Não mandou, soca. Não mandou sim, cara. Não, confia. Você também tinha que ganhar uma cartinha com a DNPC, hein, mano. Não mandou sim, confia. Tá ouvindo nada, cara. Só acho isso, mano. Cada NPC tinha que ganhar uma. Você tá ouvindo vozes, Arix? Vozes da Terceira Terra. Ó, esse podcast é muito bom, hein. Continua ouvindo, vale a pena. Ele falou que tá ouvindo vozes. Vai no médico, cara, não é normal isso não. Põe o meu celular aí mais perto de vocês aí, que ele consegue ouvir todo mundo. Ele tá ouvindo. Tá ouvindo? Tá cacarejando aqui que o Gui não falou as coisas? Tá ouvindo então. Tá ouvindo bem daí, Jefferson? Ele deu risada do que a Tamiris falou. Achei que tô mandando no privado pra você não chegar. Não, mas cadê as fichas dos meus trolls? Sim, Jé. É porque tá barulho lá. Ele tá ouvindo. Tá com delay. Tá com delay. Quando ele a voz dele tá meio estranha. Pode gordinha, tudo igual. Eu tenho alerta, então eu ajo junto com a Levandra, né? Sim! Vai ou não vai lá? Não, acho que já é meio tarde agora. Que horas são, afinal? 6:30. Já escureceu. 6:30? É. É que a gente ia quando ia arrumar a cena da prisão. Mas não rolou a cena da prisão. Então, ainda. A cena da prisão é a próxima. Então, aí na próxima, dependendo do horário, a gente pode ir ou não. Aí depende de vocês. Não, eu tô achando meus troços. Daí, já morreram. Vou rolar a iniciativa das maquininhas aqui. Seus de guerra. Troços já morreram. Não acredito que ataca mais com base aqui na cabeça. Não. Eu acho que não. Opa, as maquininhas de guerra, vim então. Esse povo aqui morre rápido. Aquele povo ali é só gente caetá. São máquinas de guerra. Gente caetá. Ataque da bomba, tá? Quando ele falou que eles baitaca, eu já pensei que era um dragão. Só ficar no kiteback. Ó, vai perder aí, ó. Vou ficar no quente. Ó, vocês matou errado o dragão aí, eu fiz. Foi depois, foi antes de mil, perdeu. Foi roubado. Eu roubei o morto vivo. Massacre da caneca. Tá aberto, já. Achei meu troll, porra. Não, ia passar da caneca e ia acabar. Peraí que eu vou mostrar pra vocês os trolls que estão atacando. São 4 trolls e quantos pequenininhos? 12. Que são orcs, hobgoblins. São o que os pequenininhos, Jeff? Pequenininho, tudo hobgoblin. Tá? Os trolls que estão atacando vocês são todos diferentes, tá? Uhum. Porra, tá tudo verde essa merda? É. Não, mas tem um lá que é azul. Não, cada um é diferente. Tem o do chifre, tem o da armadura de ouro. Tem o da armadura de ouro. Tem o minotauro. Não. Ó. Tem um javali, né, minotauro aí, louco. Tem um javali. Arranca a cabeça desse primeiro troll aí, por favor. Desse? É. Dá pra arrancar? Dá. Dá. Ok, senão vai quebrar. Só pra ficar fácil de distinguir. Dá mesmo, pra arrancar? Ou pode arrancar de qualquer outro. Esse é a mula. Arranca o braço. É um homem aí, Rafa. Pronto. Aí, arrancou. Tô com medo, já. O troll sem cabeça. É, bonequinho. Aí ele cai. Porque não, tem o troll que tá sem cabeça, gente. É esse troll aqui que no livro tem três cabeças. Ah, que legal. Então, pronto, uma, duas, cada terceira. Conseguiram ver? Uhum. Manda foto pro Nix. Três cabeças e cinco braços, né? Três cabeças e cinco braços. Manda foto do trollzinho. Não precisa mandar a ficha, não, tá, Ariel? É um troll atroz. Tá indo o Jeff junto, tá? É um troll atroz. Que troll magrinho? E esse é aquele que tem. É, passar fome na aliança negra, tá pensando que. É, três cabeças que tem as... Né? Tá sem cabeça ali, que tem as três cabeças, tá? É, o time não deu a proteção. O bichinho verde lá. É esse troll incandescente aqui. Qual? Azul. Qual que é o bichinho verde? O bichinho verde ali, o topetinho. Tá. É o troll incandescente aqui, ó. Calma aí, não ficou bom. Troll incandescente. Hot troll. Um hot troll. Um hot troll. Ele tem um filhinho dele que é o Hot Troll Pocket. O bichinho azul lá, ó. Já matei bastante os filhinhos dele. O bichinho azul, ele tá brilhando, é até meio translúcido. É esse troll aqui, ó. Ele dá a impressão de ser um. Calma aí, Jeff, dá um. Espírito de um troll. Espera aí que o Ariel tá pagando a ficha do bichinho. Não tô mandando a ficha pro bicho, não, tá? Ah, pode mandar, dá nada. É o Spurs Troll. Viram aí? É o Ladra Hobbit. É o primeiro. É o primeiro. Esse é o Venom, não disse é preto? Não, é Spirit. Spirit. Venom é verde. E o pretinho ali, né? É esse último aqui. Esse aqui, né? Já tinha foto? Que é o Venom Troll. Sim. É o gordão. Não, o. É o gordão. É que era esse que era pra tirar foto? É esse. E agora esse aqui é o último. É os dois. É os dois. Ah, tá, o Venom. Que é o ciclopinho ali, o pretinho. A descrição, ó, do Spirit Troll não tem nenhuma imagem em cima. É que os animais não tá na página. É, pois na outra página. Aí, o último é o Anix. Que cuzão. Viram aí? Legal? Não. Venom, Spirit, Hot e o Troll Três Cabeças. E a maquininha é esse bichinho aqui. É um Troll gordinho, gente. É um Troll gordinho. Agora eu vou pegar gordinho. A maior das iniciativas dos Trolls, que é 8, e vou jogar pra todos eles. Você já jogou 17 aqui? Mais 3. A máquina de guerra. Não, isso foi a maquininha de guerra. Ah. Agora dos Trolls vai ser mais 3. Que é esse dado aqui. Que novo. O Anix Rio de Nervoso vou estar com tão 13. Com mais 3, 16 os trolls. Eu acho que eles agem primeiro que a gente. Não, porque a gente tem a Marta. É. A gente age em uma rodada antes. Inclusive, ó. Plus de ação. Assassinate? Não quer tá? Ok, vamos lá então. Não, mas eu quem tem que alerta? Quem não fica surpreso aí? A Levandra e a Toff. Tá? Vocês agem primeiro. Vocês têm direito a uma rodada então antes de todos. Então primeiro a Levandra, depois a Toff. Gê, você vai querer fazer alguma coisa ou quer que eu faça? Hã? Tá bom, tipo o Jefferson. Quer que eu faça alguma coisa? Olha, que você vai ter que agir ou você pode deixar por conta do pessoal. Tem que ter ou vantagem ou tem que ter um inimigo adjacente ao alvo. Então, mas se eu tacar, eu perco o Zika Attack, né? Ô Di, você quer falar normal aí, quer botar um fone de ouvido no seu celular e conversar com a gente aqui? Porque a gente aqui põe no Viva Voz, mas só precisa pôr no Viva Voz. Assassinate são todos ataques, Nick Attack é só um. Assassinate são todos. Tá, assassinate dá o quê? Ele precisa pôr no Viva Voz lá. Então, eu vou vir pra cá. Só pergunta pra ele se ele quer querer agir ou pode deixar com todo o pessoal. E aí o que o Jefferson falou? Jefferson deve ter respondido. Vou deixar a minha ação pronta, ele está digitando. Tá, aqui tá uma converseira, mas vocês estão aqui. Eu já tenho. Digitado. Tá. Fala pra ele que se ele. Ó, Jeff, se você quiser, eu dou o telefone na mão do Gui aqui e você conversa com ele aqui pra combinar as ações. Imagina, ele tá mudo. Ele desmuta. Ele desmuta. Botão, ele desmuta. Caralho. Você não precisa colocar em viva voz aí, né? A não ser que só você falando vai atrapalhar o pessoal. E aí tudo bem, vai por mensagem mesmo. Independente dos meus poderes estiverem normais ou não, tá aqui minha ação. Lápis da morte. Ele tinha planejado uma ação, sabe? Lisbeth! Não. Aliás, bicho, sinto que você está muito ferida e eu também não posso dizer que estou melhor. Aquelas criaturas da tormenta realmente nos debilitaram. Agora essas centenas de orcs são 12, tá? agora sim, tem os orcs. Talvez tenhamos que sair daqui usando outro teleporte. Mas dessa vez tentarei usar o máximo do meu poder para nos tirar daqui e impedir que essas criaturas se apossem desses constructos. Imagina o que poderia acontecer se cair esse projeto na mão da Aliança Negra. Eles têm carros, acho que. Beleza. Bom, seja o que a Winda quiser, vamos. Ao invés de focalizar uma imagem onde já estive, quero focalizar um sentimento muito forte. Que foi quando estivemos na última torre e a gente sempre cercados. Nossa. Por aqueles mesmos orcs. Ou naquela árvore gigantesca. Em teoria, todos marcharam de lá e, se tiverem, são poucos escritantes. O Gé tinha dito 3k de orc lá. Não entendi muito bem essa parte. Ele tem 12, ele quer pôr um lugar que tem 3 mil. Não, ele quer dar TP e sair daí, entendeu? Eu também. Teleporte sair daí, ok. Eu aprovo. Então, primeiro a ação são da Levandra. Depois o discurso da Toph. E o ponto heróico, porque ainda não tem sétimo nível. Pra dar TP. Quer dar um estrago e a gente vai? Eu tenho que estar aqui a distância pra dar TP. 9 metros. Ela pode dar PT em vez de TP, então. A PT já tá dando. Quem que dá TP? Seria a Lisbeth jogar só 2 dela. Pera! Quem que tá TP nessa porra? É a Lisbeth. A Lisbeth tem alerta. Pronto, tira a gente daqui, Lizard. Ah, mas aproveita enquanto ela não age, dá pra você ir lá e bater nos caras. Certeza, não é melhor, já dá o tempo primeiro. Ok, a Levandra é a primeira. Vai que a Levandra faz. É o seguinte, os caras vão. Eu vou esperar a TP, Jay. Ok, primeiro Lizard, você é a segunda. Vai, TP. O que você faz? Se o TP não sair, eu bato neles. Você tem que focalizar o lugar que eu tô afim disso. A árvore ou a torre? Não, o Gui falou com você, vai na do Gui. Eu não falei onde ele tá, onde ele tá, porque ele tá na floresta. É porque ela já gastou os dois teleportes dela. Os dois teleportes. Eu falei que ele tá na floresta a partir de menor, hein? Só isso. Mas pergunta aqui onde. Onde vocês estão? Eu ouvi a mensagem. Dá tempo dela ouvir a mensagem. A Toph fez um discurso, lógico que dá pra ela. Fala pra ele, não é mesmo? É, fala, ô, você é onde vocês estão? Esse teleporte que a gente tá num combate. Quem quer teleportar é a. Gorda. Eu não tô ouvindo o que ele tá falando. Ele falou, no caso, eu iria teleportar, não a Lisbeth. Mas ele tem? Não tem. Só tem até sexto nível, teleporte é sétimo. Eu tenho um pergaminho. Você não tem magia de TP, qual pergaminho? Não, o pergaminho você qual usou. Pergaminho você não tem slot. Mas o pergaminho é a Lisbeth. Não, ela usou do colar. Usou do colar, porque ela não faz a magia do pergaminho, mas a Toph faz. Ah, então usa então, o pergaminho. Então o pergaminho a Toph faz. Só que aí vocês têm que ir, ó, todo mundo dá counter spell e o que tiver. Se tiver algum conjurador aí, fodeu. É, é tentar, meu cara. Eu acho que não tem. Tem algum conjurador? Olha. Cadê a. Pô, assim, não tá mais. Papelão. Essa, por isso que a Lisbeth é melhor, porque a Lisbeth é colar. O colar pode ser derrubido? Claro que pode. Pode. Se eles souberem que ela vai usar um teleporte pelo colar. Cara, eles estão surpresos. Como que eles vão ter reação? Eles vão ter reação. Eles têm reação. E se alguém deles tem. Eles têm reação da E se algum deles tem alerta? Não, peraí. Parece que eu tenho mais. Parece que é o mestre, né? Eu queria entender o que, que o Alix tá pensando disso. Isso é louco, vai, pô. Agora você quer arriscar, é como. Não, mas querendo ou não, o pessoal da Aliança Negra também pode ter alerta. Sim. E agir nesse turno. É verdade, tem que checar se eles não têm alerta, por um acaso. Oh. Não foi olhar. Eu acho que os trolls não, porque os trolls são bobos. Cuidado, meu cara. São trolls diferentes. A gente também achou que os caras da Aliança Negra eram bobos. Mas eles são, eles só têm armas de elfos. Não, o Loki são organizados. Ah. Ó, oh, aqui, ó. Oh, o Venom Troll tem Kim. Smell. Não. Quem Smell? Nem o faro dele nunca fica surpreso. Não, nenhum monstro tem a Merta, porque a Merta é um talento. Gente, pera. Aí vai de você colocar ou não. Deixa eu pensar um negócio. É, o pergaminho precisa de voz? Precisa. Precisa de tudo que a magia precisa. De tudo, velho. Senão eu ia jogar um Science aí. Então, tem algum Sorcerer aí? Tem algum Sorcerer? Não, porque Sorcerer tem magia sutil e não precisaria, mas... Não, só tem... Gente, infelizmente não é o Grung que está aqui. A Levandra, ela começa a mentalizar a Glory. E... Não, pera, a Levandra não é a Griel, não. Eu sei, só que ela sabe que o Griel é o avatar de Glory. E ela sabe que existe uma ligação entre todo mundo feita pelo Theo. Então ela vai pedir pra Glory, pra, através das correntes do Theo, mostrar onde está o avatar dela. Quando as correntes não aparecem. Far, far away. O Avatar de Glória. É. O Avatar de Glória é você. Que ela sabe. Que, tá. Que não, não faz isso! Você vai mostrar o 7 longe pra caralho. Não faz isso! Vai mostrar o. Essa corrente está fora da, de serviço, tá? O Thor comeu o Avatar de Glória. Mesmo? Ele comeu. Não consegue ter uma ideia de onde está o Biel? Vai mostrar o Avatar realmente. Não. Olha, localizar a criatura. Eu quero, eu quero um pinpoint pra falar pra onde a gente tem que teleportar, entendeu? Não, não pra todos, nem vocês pra, estão, pra. Vocês estão a 15 km de Lenore, mas não deles. Eles estão onde estava a pedra. Eu não tá, a Levandra vai entrar em concentração então. Tá. Ela não vai fazer isso em uma rodada. Bom. Quantas rodadas? As três. Uma mais um D4. Essa mais um D4. Tira um no D4. 4. Então não vai rolar. Cinco rodadas ela descobre onde está o Brial. É, 4 rodadas, vai, não vou esfolar você. 4 rodadas, não tem como. Quatro rodadas acabou o combate já. Ela pode fazer isso em concentração, mas ela não precisa ficar. Eu não sabia. What the fuck? Tocando faz muito tempo. O que tá acontecendo aí? Ele tirou do. Ah, você tirou do mudo aí? Agora ah, beleza. Tipo assim. Ou ele deu o apito aqui porque faz 2 horas que ele tá. Ligado. Não, porque assim, ó, não tem condição de luta. Levando tem 40 de vida só. Um ataque. Não entendi. Cai. Vocês conseguem teleportar melhor? Não, tá muito baixinho o áudio. Tá baixinho o áudio, repete. O áudio foi o seguinte: quando eu falei que eu queria usar o teleporte, uhum. Eu sabia que eu não tinha nenhum requisito. Foi aí que eu falei pra ele: fala pro Gé. O Gé pode pedir o que ele sempre pede, seja porteiro, resolução. Pro... Boquete. Pra poder usar um poder que eu não tenho, entendeu? Ok. Pra poder usar o telefone e poder tirar todo mundo daí. Entendi. A gente tá vida pra caramba, eu tô vida pra caramba. A gente tem uma pessoa que tá desmaiada e tem os homens que a gente tem que proteger, entendeu? Ok, entendi. E tem que a gente tem os golems que eu prefiro que não caia da mão da gente. Ok, compreendi. Compreendido. Quer dizer que ele quer os golems pra ele. Bom, a Lisbeth, ela tem um pergaminho de teleporte com ela. Até ela tinha pego pra usar, e aí lembrou do colar, usou o colar. Vamos dizer que o pergaminho esteja na mão da Lisbeth, tá em fácil acesso. Certo? Mas eu posso fazer um pergaminho. Como? A Pop consegue ver um pergaminho? Agora sim. Consegue. Você tem um simbionte na cara. Consegue. Você tem um simbionte na cara que te deixa enxergar. Você vê tudo. Exato. Você está com o simbionte. É, mas cada pergaminho fica de um jeito. Esse simbionte traduz, pronto. Ah, você também enxerga, mas eu não sei ler meu pergaminho. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos invocar uma regra da quarta edição aqui. Você vai fazer um desafio de perícia. A Toph tem que conseguir 3 sucessos em 3 testes. Tem 3 sucessos em testes de arcana antes de obter 3 fracassos. Menor de 5. Melhor de 5. Né? Tem que ter 3 sucessos, melhor de 5, tá? Beleza. E aí ela consegue desvendar esse pergaminho. Por que isso? A Toph, ela é capaz de ler agora. Porém, ela perdeu a visão muito nova. Por mais que ela venha de uma família abastada, erudita, ela tem dificuldade pra ler. Esse simbionte, ele dá zoom e mostra a distância. Ele não ajuda ela a ler? Não tem alguma coisa simbionte que ajude a leitura? Curou a miopia dela. Curou a cegueira. Pô, ele já ajuda pra caralho. Beleza. O Ariel. Mas ele vai fazer um teste. Não vem com spoiler não, Ariel. Spoiler? Não vem com spoiler não. Não vem pegando spoiler não. Amor. Hã? Mas ele vai fazer um teste por rodada? Um teste por rodada seria. Então seria no mínimo 3 turnos. Exato. Ou seja, vocês precisam de uma estratégia pra resistir 3 turnos apenas. Ou então teleportar pra qualquer lugar. Agora. Ponto heróico serve pra isso. Então, a Toph já tem um teste de graça por causa da ação surpresa. Vai ser um turno sem os inimigos agirem. Gente, eu ainda prefiro. Existe a possibilidade de eu conseguir fazer sem sair. Vai deixar a gente fugir. Conseguir o quê? Conseguir finalizar esses 3 testes sem eles agirem. Sem eles agirem? Muito difícil. Muito difícil. Perdão. E tem uma ação que eles vão fazer, isso aí é. A regra do ponto heróico. Praticamente inevitável, porque é uma ação de roleplay que eu pretendo. Eu não teria usar? depende. Tipo desejo? A menos que vocês tenham uma boa estratégia e evitem essa ação. Meio congelador? Terceiro. Ponteloico. Você tem 5 ponteloicos e 5 pessoas estão. Gente, sente usar um. Jeff. O que precisaria pra Levandra fazer magia de desejo? A Levandra fazer magia de desejo? É. Ela precisaria ter níveis de mago. Hã? Ela precisaria ter níveis de mago. Ela é meio conjuradora. Não, níveis de mago. Beleza. Ela é meio conjuradora. Tá. Hã? Tá. Ela tem quantos slots? Níveis de feiticeiro. Calma, isso aqui, ó. Isso aqui faz magias, tá, ó. Não, isso aí faz ações. E aí, Jeff? E 50 pra ganhar slots. Pra ela fazer um desejo. A Levandra fazer um desejo. É. Ok. Eu permito que a Levandra faça um desejo. Eu desejo ter desejo. Eu quero todos os pontos heróicos. Como assim todos? Resetar. Da sessão. Resetar. Todos os pontos heróicos. É que é resetar. É que é resetar. Sim, ó. Eu quero todos os pontos heróicos. E a Levandra vai ter que ficar um turno e não vai contar essa rodada surpresa. Então, em concentração, vocês vão ter que defender ela. Não, porque aí eu primeiro o desejo dali, ela tem desejo também. Eu sou conjurador também. Eu tô que querendo já fazer uma teste de arcana. Não, não. Conjurador. Tem um em Ever, você vai me roubar, devolve. Calma. Ah, não, mas eu tenho só 3 turnos. Três, por favor. É uma vez por turno. Eu quero você vai fazer um teste por turno. Spoiler? O que tem spoiler? Eu quero só um turno. Porra, mano, da Levandra. Você falou da simbiose, ele falou que você não dá spoiler. Aliás, eu quero que os monstros tenham apenas um turno. Não. E esse turno não vai ser um turno de ataque total em vocês. Tá com medinho, tá? Sim. Tá com medinho? Sim. Tá aí. Deixa eu fazer um negócio pra você. Ó, pera lá. Lembra que vocês estão num grupo numeroso. Sim. E esse grupo não é um grupo fraco. Não, é um grupo que tem dois personagens de 27º nível. Efetivamente, vocês estão no nível 27 para 28. Embora esteja escrito 22 na ficha, vocês estão tão quebrados em relação às regras. E eu estou usando esses monstros na regra, né? Vocês estão praticamente nível 30 frente a esses monstros. Eu vou explicar para vocês o meu que eu penso. A gente consegue salvar um grupo hoje. Esse ou o Talenori. Os dois não dá. Subestimando o Celerinho. Tá subestimando o portal do menino se aí. Se combate, provavelmente vai cair no mínimo 2 e vão gastar todas as magias. Na hora que a gente se reunir, a gente não vai ter capacidade nenhuma de salvar eles. Vocês vão morrer. Mas antes de salvar os caras, né, tem que descansar. Que foi? Fala mais alto. Não tem como, Deus. Só tem uma hora pra morrer. Eu vai realmente. Ainda não tá decidido ainda, Jim. Tá todo mundo na dúvida. Ele queria todos os pontos heróicos. Não vai. E ainda... Ah, quantos pontos heróicos a gente tem? Um turno ainda sem ela agir. Ó, a gente tem 4 pontos heróicos. Não tem, não. E essa outra mão aí, cheia de fichinha preta. Não tem nada aqui, não. Meu Deus do céu. Onde você enfiou isso? Gente, vou tacar em frente. Deixa eu bater uma geral aqui. Deixa eu bater uma geral. Mão na cabeça. Mão na parede. Tipo, processo por assédio, hein? Usar o teste, só que tem que usar o teleporte pra árvore, usar o teleporte pra cena. Eu vou ensinar ele a isso aqui. Exato! Nenhuma! Se é pra usar teleporte, gente, teleporta junto com o restante. Ela vai estar pedindo um milagre pra Glória, pela fé. Falei. Pra fazer isso. Eu quero fazer o teste do Arcana pra tacar no pau. O quê? E se a Toph fizesse isso por ter uma aptidão mágica maior e o custo fosse menor? Ele ainda quer um turno dos bichos. É que ele pensou na Levandra por causa da ligação com o Glóren, não por causa da capacidade mágica. Exatamente, porque eu achei que quem seria mais fácil de achar dar o pinpoint do Grial seria a Levandra. Tá cortando tudo a ligação. A Toph, ela consegue sentir Kiss. Sim. Ela também consegue fazer esse pinpoint com vocês. Então pode ser. Vocês querem fazer com a Toph? Pode. Aí é menos. Faz o custo, só, né? Usa o TP aí. É menos o custo. Se a você... Toph não tem teleporte, né? Tem, a gente vai usar o... Não, mas... Ela, não, calma. O custo. Qual seria o custo? Vai usar o pergaminho. Vai. Ok. Qual custo? Não, eu não preciso usar o pergaminho. Ela tem acesso a magia de classe. Não, ela não tem nível. Não. Ela é multiclasse. Não, mas aí a gente dá ponto heróico pra ela conseguir ter a magia. Tá, mas aí precisa de outro ponto heróico pra ter o slot. Ok. Sem problemas. Não, você tem o slot. Você usa o bagulho pra ter o slot. Exato. Magia vem junto. Exato. Por que vocês estão com tanto medo? Eu tô com medo. Por mim, eu já teria feito teste de arcano e estaria lendo esse pergaminho. A menina já tava no combo. combate. Vocês querem a todo custo evitar o combate, certo? Sim. O Griel quer. Só que todo mundo quer evitar o combate, então a gente evita o combate. Não é que tu. Eles deram dois. Eles deram dois tempos pra fugir de combate. Aí agora no terceiro vai parar. Não, é bárbaro, caralho. Não, é bárbaro. Tô louco. Mas você tá surpreso? É, por enquanto eu não acho. Então. Eu estou. Entendeu? Você não tem o. Não sei o que eu tenho. Sei lá. Tem. Mas ela não é. Se você tiver. Ah, você pode usar sua fúria pra não sair alerta. Pra ter um alerta. Como assim? Pra não. Pra ter um alerta, você pode usar sua fúria pra agir. É? Não, precisa, acho que não precisa estar em. Danger Sense não. Não, Danger é. Sense, não. Sentir perigo ganha vantagem de resistência. Não é sentir perigo. Não, não é sentir perigo não. É o do sétimo nível, eu acho. Do sétimo? Nível pra cá. Peraí, aqui. O Belder não quer. Instinto feral, vantagem. Vantagem em testes de iniciativa. Vantagem da iniciativa. É, se surpreso e não incapacitado, você pode agir normalmente no seu primeiro turno. Usando a fúria. Tô em fúria. Normalmente. Eu vou continuar mesmo. Entrar em fúria como primeira ação. Ok. Ok, tô correndo. Bom, então peraí. Tem uma galera da página. Vamos entrar no roleplay agora, tá? Porque essa conversa toda que a gente tá tendo não existiu. É tudo em off. Okay. Tá? Mas a Levandra é a primeira que age. A Lisbeth, mediante o ponto heróico que ele me deu, é a segunda a agir. E eu devo um ponto heróico pra vocês, porque no final das contas a Lisbeth ainda não usou o teletransporte. Então nós temos 5 pontos. Então vamos pro roleplay. Qual que é a ação da Levandra? Vai ser falar ou vai ser agir? Okay. Vai ser buscar o discernimento, pôr o discernimento na cabeça de todo mundo e traçar um plano, ou ela vai agir? Bom, eu seguro eles, faça magia. Ataque. Muito bem, XP pra você, Ariel. Porque é o que a Levandra realmente faria. Sei, matar goblins e orcs de falsa. Muito bem. Agora então faça a ação da Levandra. Destroçam aí. Vantagem. Crítico. Você acertou, é crítico. Segundo é você, Denise. Você acertou, né? Quanto deu no lado? Denise é a próxima. Quanto que é o ataque dela? Lisbeth é mais 7, mais 5. Mais 14. Quantos mais pontos 14. A Tafuraki vai ter? Ah, 20, acerta, Jeff. Acerta. Esse daqui? Camille. Acerta? Quanto crítico, eu acho? Eu não sei que nível que é. Esse troll aí. 19. É que não acho que não, então, porque aqui não tem talentos fora do normal. Aqui nem tem talentos, é só a classe básica. O que você quer? Acertou. Não, ele perguntou se eu tinha um talento, mas não tem. Pera talento lá. Aqui, é só a classe básica. Então esse daqui vai com o Sneak, né? É. Vou não usar o Sneak nesse daqui. Eu não sei alguma coisa. Pra matar melhor, né? Pode ser. Seu Sneak é 7, né? 6. 6. Então 12 D6? Dá D6 aí. Ah, e joga 3 D10 em todos os ataques. Não, D6 aí. Por causa da sua arma sombria. Pera lá. Primeiro D6. 12. Então 12 D6. Por que você tem meus pontos heróicos? 10. 15, 21, 23. Acho que não, 7. 7. 23. 6, 30. Pontualmente azul. 39. 39 de dano. Mais. Mais 2 D6. É D8 ou D6? D6. Ah, não, sua espada. É. D8. D6. Tá aqui, ó, D6. D6 mais 8. D6 mais 8? D6 mais 8. Ok. Então 2 D6. 2 D6. Mais 2? Não. 2. Ah, tá. Mais 2 de dano. Mais 8. Mais 8, então. Mais 10. Tinha dado 30, né? É, 30. 40. Lisbeth é a próxima. Agora mais 3 de dano. Vai vendo a ação enquanto que ele que vai que jogando só dado de dano. O ataque dela. Toda vez que é crítico, ela dá 3 de 10 de dano extra. Então, deu 40. Não, crítico? Tirou. É. Surprise. Puta que eu pariu. Em 3 de 10, deu 9. Então, 49. Ponto heróico pra rerolar? Não. 39. E todos os ataques, ou todos os outros vai ser mesmo? Todos os outros nele, né? Ah, não, vamos fazer. Jeff, primeiro ataque aqui deu 49 no primeiro Hobgoblin. Matou? No Hobgoblin, quanto? 39. 49. 49? É. Matou. Então os outros. 3, né? Ou é melhor matar mais? Não, aí você toma vários ataques de oportunidade. Eles não têm razão. Ah, tá. Ele tem razão. Então vou fazer. Ah, não, mas não vai matar porque não vai dar sneak até. Não vai dar sneak. Não vai dar sneak. Não vai dar nem perto de matar, acho. Vai ter que gastar os 3 ataques pra matar um. É, então vou agora bater no grandão aqui, Jeff. Pera aí, quantas vezes por turno ela pode usar o assassinate? Uma só? Não, é. Não, é todos. É todos. Só que é o sneak attack dela já foi. Já foi, que são os 12 D6, né? É. Agora é só 2d6 mais 3d10. Não, mas 3d10. Ó, aí seria um 3d10. Mais 2d6. Mais 2d6 mais 8. 8. Pode ser que mate. Mas é crítico? É. Já é o crítico isso. Já é crítico. Se acertar, é crítico. Eu acho que é melhor tentar. Não é 6d6? Não, é um d6. Isso é snack. Não, o outro aqui, ó. Não, aquele necrótico quando é crítico. E também não dobra. Ah, entendi. Então acho que eu vou tentar matar esse aqui, Jeff. Então, 3d6, mas... Deu certo, cara. 2d6, já joguei, já acertei 4 ataques. Já jogou 4 ataques. Eu só tô mudando o alvo, só pra... É, não vai dar bom, não. Vamos ver. 10, 20... 29 no primeiro ataque. Não matou, mas tá bem ferido. Então, mata ele. 10, matou já. Matou. Mais 20, agora... E o terceiro no outro caminho. O terceiro aqui. Ok. 10. Aí foi pra porradaria mesmo? Foi. Não, ela foi, porque ela falou 10, segura aqui e você 20, tenta 30. E sair. É, vocês não combinaram isso. 41, Jeff. Durante a sua surpresa, né? 41. Ufa, esse foi 41? 41. É zerado. Joga um dado. Que dado? Par ele é conjurador. E par ele é guerreiro. Par, conjurador. Aí menos. Morreu. Menos life. Pronto. É a situação da. Da Levandra. Esse não é meu. Ok, ela avança sobre eles, tá? Com seus agis em forma de lua crescente e vai fatiando todos eles. Poxa, não, só já são. Só a Levandra, faria isso. Acerto crítico nesse aqui? Tudo é crítico. Mas foi crítico. Ah, então, 20 natural. Então X3. Olha, aumentou mais um D6, galera. E mais um aqui. Acertou. Então aqui vai ser vezes 3. É, 3D6 mais 3D10 mais 8. Quanto calcula o dano? Lisbeth, sua vez. Quanto que é? 3D6 mais 3D10 mais 8, só de ser um D6. Ah, tá, mais um D6. Certo, vamos lá. Todo mundo aqui no meio, né? São meus inimigos preferidos. 10, 20. Todos eles. Todos eles. Apesar de eu estar bastante. 38, Jeff. Não sei se é isso, né? D20. É, qualquer dado. Qualquer dado. Par conjurador. Par conjurador. Morreu. Eu vou segurar. Tem mais um ataque? Não, fiz mais. Foi dois ação, dois ataques. Eu vou usar a vingança decisiva. Você não tem que acertar esses também? Já joguei. Já joguei. Certo. Tentei um, acertei outro. É só jogar o dado pra ver se tá certo. Se acertar é crítico. Ok. Joga com vantagem? Normal. Vantagem. Vantagem, eles estão surpresos, né? Eu digo que da primeira vez que você ouve, joga com vontade? Com vontade, obviamente. 26 de dano, Jeff. Não tem vontade. Esse aqui. Não, jogar o dado mais vontade. Esse né? Não é não, meu, esse não. É do então, 26 Rafa. Tá vivo ainda. Tenho mais. Não, é tipo assim, joga com vontade ou sem vontade? Foi mulher. 5 mais. Bom, a Levanda deu uma limpada, agora vocês se viram. Não, é não, é noide. A gema já é uma arma. Deixa eu matar com mais 3 lá do monstro. Boa noite, foi de pessoal. Você acha que a gente bota ovo também? É um peixe. 15. Eu acho que só uma vez que eu acho que não bota, né? Não. Não. Ah, 15 no bônus só, né? 15 tá no bônus, mas o dado. Bom, fiz ação dela. Tá bom. 15 com 9. Mas eu jogo o dado, se não tirar 1, um, acertou. Não acertou. Você tá atacando o quê? Foi crítico, não. Bichinhos? Acertou. Quem está atacando? Pra lá ou pra cá? Aqui eu limpei um, os 4 já. Tá, mas isso aqui tá muito. Eu vou usar o teleporte. Não tem como eu bater de frente com as minhas magias. Ah, ok. Eu vou controlar esse lado aqui. Não. Não, não. O alcance do teleporte agora. É 9 metros, não vai muito longe, não. É 9 metros? É 9 metros, tem que estar cada um. Vê se a Kaira tá 9 metros. A Levandra. A Levandra? Ela parou aqui então. Ah não, pera. Ju, você pode atacar por dentro, não precisa atacar por fora. Ela foi aqui, tu. Dá. Dá 9 metros? Dá. Okay. Eu acho que dá. Então você vai tem que dar um pouquinho pra chegar aqui. Ah, então, aí ela não pode ir muito longe, senão eu saio dela. Pô, onde você tá agora? Vai dar um ataque total, é nele, né? Você tá de gola. A vermelha. A verde é você ou a vermelha? Sei lá. Essa. É a verde, é a única que tem, você não tá aí, esqueci. A top seria a vermelha. Eu não sei, eu não. Ah, eu seria a sua verde. Seria a verde. A seria a verde? Isso. Ó. É a verde ou a vermelha? É a verde, ó. Tá exatamente na meta agora. E okay. É rosa o outro. Ou é vermelho? São daltônicos. Preconceito? É, senti isso. Tá puxando por quê? Senti um orgulho e preconceito eu aqui. Eu tava aqui medindo e... Nossa, é um negócio... Que desnecessário. quem você vai bater, amigo? Nossa, espero que morra esse Dinterrofinho, esse caralho. Não vai morrer, não. Você vai bater um grandão? Salvar, tá? Eu acho que é melhor nos pequenininhos. Não, mas nos pequenininhos aqui. Não, vem cá. Você que tá na área de 9 metros. Você que tá 9 metros de mim. Cadê você? É o curso. Eu tô aqui em cima. Não, tô aqui em cima. Ah, tá dentro do golem, né? É. Isso. O macho golem. Pisando a top. Pronto. Bate na cabeça desse cara aqui. Hã? Não, tá. Oi, mãe. Bom. Azul. Ah, tá de trabalho. Trabalho. Por que você põe a cabeça dele? Ah, uma cabe do lado ou daqui? É justamente pra deixar sem cabeça, pra gente saber qual que é. Esses são usados da espada. Foi crítico o seu dedo? Foi. É crítico. Acertou. Como é ataque de surpresa? É tudo dobrado. Não, o assassinate é crítico. Para nadinhos. Quem mandou ela fazer? O dela tem um talento. Talento. Não, tá, o talento. Então, só esse ataque é crítico. Meu, dobra os dados, não é? Não, dobra, todo mundo dobra. Todos os dados dobrados. Depois da Lisbeth, quem mais que age, né? Eu. A Toph, é a próxima. Ixi, agora esse aqui. Não, Dumtar. O que era esse aqui? Vai, mas esse aqui era 0, esse aqui era 10. Eu vou bater no grandão. 16. Quer uma dica? Eu acho que era onde tá. Não, vou bater no grandão. É que o cara já tá morrendo. Não, mas eu quero bater no grandão. 18. A gente tá tentando tirar o máximo de convidadores que tem aí possível. Não, eu quero bater no grandão. 21, vocês vão no pequenininho, eu sou o bárbaro, eu sou o fodão. Vou bater é no isso grandão. Aí, roleplay. 39. XP. Que raça que você é? 39, ah, não, mas você força. É pequeno. Por isso que eu vou bater no grandão. Mas 5. Não adianta ser bárbaro, você é pequeno. Não tem problema. Mas é anão contra trolls. Mas sim, a gente vai fazer a mesma coisa que eu coloquei aqui. Ó. Troll bom é troll morto. Então 39, mas... Cuidado com qual troll você vai bater. Eu vou bater no de cá. É, porque esse daqui você 46. É porque 46, você vai usar o smite? Sim, de quarto nível. Peraí, tá batendo em quem? Tô batendo provavelmente aqui. Eu acho que nem precisa usar o smite. Não, 46 de dano, mata. É. 46 de dano mata qualquer hobgoblin. Não precisa nem do smite. Então não precisa de smite. Usa agora que você não vai ter o crítico, pode tentar matar o outro. A Lisbeth sai correndo e crava a espada assim, meio metro de aço no peito do cara. Põe o pé assim no peito dele, puxa a espada, ele cai morto. Você tem o mestre de arco de batalha? Não, joga ataque. Não. O talento que dá menos 5 mais 10? Tem. Então você tem mais um ataque que você deu crítico. Mas tem 3 ataques, dá pra você matar 2 então. Mas usando 2 smite agora, né? Porque agora é meio complicado. Não tá, é sua vez. Certo, enquanto né? Ela rola os dados, faz assim, tá? Põe no grandão ali, por favor. É. Não sei quem é você. Acelera. Ah, pega qualquer pequeno. Ou não, ou não. Esse aí, ou não branquinho. Ou não pretinho ou Rafa. Pega o Google. Eu jogo com vantagem. Aí você joga o ataque normal, viu? Que é surpresa. Porque é surpresa. Então tá. Tô jogando o valor normal sem dobrar? Vamos saber quantos ataques eu tenho. Dois. Nível 15. É nível 5. Pega esse aqui. Tá. Eu tenho cuidado? Então, 9. Eu não sei por que eu bato o axe matando 2 horas. 12, 16. 2 horas. Duas mãos. Duas mãos. Tá marcando 2 horas aqui. 31. Ai, meu anos, viu? 10? 31. Jeff, 31. Foi um monte de vaca na arma, hein? Cai. 31? É. Joga um dado. Se for par, ele cai. 16. Mas você usou algum smite? Não, é normal. Usa um smite só pra matar independente. Foi ímpar. Então ele é guerreiro, não é conjurador. Ele não cai com 31. Agora usa o smite, né? 31. Não cai com 31. Usa um smite de primeiro nível só pra matar. Eu. Dá mais 2D8. É, mais 3D8. Não? É D10 agora. Mas eu tenho cura e eu ganho alguma coisa a mais? É. Fica bravo. Como? Que tabela que você. Pega a tabela de bárbaro. Você ganha dano. Ganha dano, ok. Então vou dar meus 2D10 aqui já, pra acertar os 2 ataques. É dano. Mais 3 de fúria. Mais 3. Mais 3 dano. Ok. É D10 por causa da punição santa que eu tenho. Sim, mas. São 3D10. 3D10. Okay. 11 mais 3. Porque é o primeiro nível. 25 então. E somou tudo? Sim. Então quanto deu? Foi um D10 mais. Foi 10. Eu joguei os 2 ataques. Então tá, 41. Deu 10 e 1. 11. Mais 8. 46. 12 da força, porque são 2 ataques. 19. Isso. E mais 6 da fúria. 46, já. 46 ao todo. Morreu. Tá, mata você qualquer hobby igual nesse dano. Você tem mais um ataque pra botar. Você pode usar sua ação bônus pra dar mais um ataque. Certo. A minha bônus action que eu queria usar tinha carregar a espada. Deu 25, lembrei. 25 de dano. Não, eu tenho que o grandão. Tem aqui, aí, ó, só que tá gelado. O grandão é o. Ah, é sem jeito que você pegou, né? Eu peguei gelado. Gelado. Você cria uma esfera. Agora luminosa, que eu fui ver, pensei que era pode usar a sua ação bônus pra curar alguém em 2d6 de vida. Tá, mas eu tenho que tá perto da pessoa mandar. Quanto deu? 25? 9 metros. É uma aula. 25 foi? Uma esfera no meio. De quem que é pela pode dar só um bônus pra alguém entre 9 metros da aula. Esse esquece, hein? Foi? Usar todos ataques já? Joguei dois ataques. Dois ataques. É o que eu tenho. É o que você tem. Você não quer dar ataque? Com fúria e tudo. Foi tudo, né? Eu tenho mais 7 já de... Ok. Eu tenho um negócio de cura. Tem certeza que é só isso? Eu não, claro que não. Não, a arma dela é mais 3. É que é só somar. Eu acho que dá mais um ataque. Somou isso aqui? Usar pra proficiência. Ela pode usar pra fazer o que ela quiser ou somar um ataque? Somou isso aqui porque tem fúria? Somei isso. Somou de baixo? Não, já some de baixo. Então pera. Ela tem então o save throw da destreza 12, não é 11. E o ataque de arma dela... Ah, é, porque ela tava nível 20, daí eu não matava ninguém. É 3 o bônus de arma dela? É, só de 1 porque então, não aumentou a proficiência. Okay. Aumenta 1. É não, espera. Ó, você pode usar isso aqui, ataque de cuidado. 7. Eu já tenho vantagem. 12. Sim. 3 de arma. Tá, 3, 14. E quanto você dá o de dano? Hã? Quanto é o dano? Mais não, 8. Pode usar tá, a armadura. Você vai querer curar? Então sobe mais 1, é mais 15 pra acertar. Que... Mais 15, né? É. É que eu não atualizei proficiência, não é só atualizei o. Então, mata ele. É, eu vou matar ele mesmo. Então mata, qualquer coisa eu curo vocês. É meu ataque. Essa cura 2d6, uma pessoa. Nossa, se você usar ataque de cuidado, você ganha ponto de vida temporário. É que já é uma sobrevida. É que essa magia não é pra usar em combate. Eu não preciso de combate. Se você usar na fase de combate, cura todo mundo. Nós estamos botando ele que nem galinhas. Em combate é só uma pessoa? Brutal crítico. Em combate, tanto que fora de combate é só uma pessoa. Só que fora de combate você já usa um minuto. Mas direto, meu crítico não é reduzido, bom, né? Bom, ah, se usar um minuto. Seria 20 vamos lá, foco. Então a Lisbeth foi pra cima deles. Derrubou quantos? 3? 2. Espera, galera, ela tá dando o terceiro ataque. Tá dando terceiro ataque agora? Você acertou o terceiro ataque? É. Eu joguei só um pouquinho. Tirou um no dado? Não. Então acertou. Ah, ele jogou o dado. Não, é. Tem o quê? Mais 17 no acerto? Por aí. A CA do Orc do Hobgoblin combatente é 17. Deu 18 no dano. Acertou, vai, acertou. Dano eu tinha jogado, deu 13. Só 13? 13. Foi um D10, né? Mais sim, um D8. Foi muito baixo. O desarmamento de Divine Smite. Foi dados de. Não, não compensa, não vai matar. Não vai. É. Só, não, só 13. Deu muito pouquinho. Isso que você tem 8 de bônus. Mais os 8, é. Bom, é, matou numa. Você rerolou o seu. Matou, um. Matou. Eu rolei, deu muito pouquinho. Você tirou todo mundo de novo, né? Porque. Bom, deu 13 no dado, mais a minha força. 13 mais 7. 20. Mais 3 da arma. 23. 23. Deu 23, acho. Ah, acertou, joga isso. Acertou. Agora, como precisa usar Divino Smite, né? Esse é o dano. Acho que não, tem que dar mais 40 pra matar. É. Falta 17 só. Quanto que você dá de Smite, mais ou menos? É 3d10, primeiro nível. De primeiro nível é 3d10. Então, mais 17 ela mata. 3d10? Dá pra tirar. Se você usar uma de segundo nível, pode ser que mate. Joga 6d10. Se jogar bem os 3 dados e... Dá pra matar com o de primeiro nível. É. Joga os 3d10 primeiro e vê quanto dá. É. D10, D10. D10, D10. Mais mais. 3d10. Segura emoção. Agora ele sabe porque o Anix tá dando aí pra ela. Na caixa. Pode, 18. Tirou 18. Nossa, já matou. Já mais um D10? 2d10. Já foi 39. 20, mais 20 de dano. Acho que ela. 43. Matou. Tá vendo? Valeu a pena se esse. Bobby Goblin Capitão. 39 de vida. É, 40 mais. Primeiro nível é. Matou. Tranquilamente. Lisbeth matou 3 deles. O Duntar, o anão, ele levanta, sai correndo com o machado dele, golpeando um dos trolls. Tá? O troll atroz. Não, não é o troll atroz, não. Vocês querem que eu venha aqui? 3. É o troll. Tá batendo o troll de fogo, hot troll. Eu? É. É? Tá. Tá. Tá socando o hot troll. Ah, eu tenho, né? Cuidado, não se queima. Não, a anão não se queima. Ó, oh, esse não, não é o primal, hein? Tá. Tá faltando um predinho pra ele. É o primal, filho. É o 12. Isso foi a rodada surpresa. Ah, não, tem a ação da Toff. Tá, qual vai ser a ação da Toff agora, Toff? Eu vou pegar o. Ah, é só um pergaminho. É o pergaminho? Tô ouvindo, alô, som. Alô, som, estamos ouvindo. Câmbio? Pode falar, Marmota 2, Marmota 2. O. deixa eu te perguntar. Essa mágica que o Ariel mandou pra mim primeiro, suponho que aquilo que esteja caído é um golem e ele está em cima, tá dentro do outro, certo? Isso. O golem do cogumelinho tá no chão. Tá. O cogumelinho que vocês aí, abandonaram na tormenta tá no chão. Ele correu. Aí, o quê? O cogumelinho que vocês abandonaram na tormenta, o golem dele tá aí no chão. E a Lisbeth tá dentro do golem dela. Ali atrás, os negócios coloridos são aqueles bagulho de fogo. Isso, os tratorzinhos de fogo. Ó, oh, tá esperto, hein? Tem aquele bagulho preto lá atrás. Yeah. É o rosto de um bicho que vai matando o morto do outro combate. Ah, é aquele lá, beleza, imaginei. Então eu vou esses quatro bichos grandão são. Invocando o Ronde. Graças aos boss, né? Pra ajudar, mas ele morreu. Sim. Os sim. Outros quatro. É, os quatro grandões são trolls. Trolls. Beleza. A Lisbeth foi tá em qual posição? Ela passou pra frente do outro golem. A gente quase. Manda uma foto atualizada pra ele, alguém. É, a gente matou quase todos os hobgoblins. Tá todo mundo próximo aí de você, Toff. Todo mundo a 9 metros de você. Ó, tá vendo você fazer o teleporte. Tira... Daí de onde a gente tá, usando meu Kim mais, eu consigo saber mais aproximadamente a distância de onde tá aquela árvore gigantesca. Esquece a árvore. A árvore gigantesca? Consegue. Não, não consegue. Ah, não consegue sim. Vocês foram. Peraí. Não, não dá pra saber, porque vocês chegaram nesse lugar aí através da névoa do Takis. Dois. É verdade, um Só de noite. E aquela outra torre lá que a gente foi cercar. Como é que é? A torre que a gente foi cercar. Não, só que o Kimaid não dá pra saber. Porque nesse lugar que vocês chegaram através da névoa mágica do táxi. Então vocês foram numa distorção de espaço-tempo. Ô Jeff, o Anix não pode tentar localizar o Ki do Murin? Pode tentar localizar o Ki de quem quiser. Localiza o Ki do Murin, ou. Ou do Celerin, que é mais forte não, que o Não, é que ele conhece melhor do Murin. Ele tem mais ligação com o Murin. Acho que do Murin vai até o Murin. TP no Murin. Mas aí, Ariel, mas eu vou estar gastando uma ação só pra poder localizar, entendeu? Aí vai dar tempo dos bichos grandes agirem. Aí você usa pulso heróico e usa pulso de ação. É, não tem problema. Você ganha pulso de ação. É melhor do que você parar no meio do outro escafundado do Judas, entendeu? Melhor do que reunir o grupo. Tudo bem, só que você não tá levando em consideração que a Lindy tem 10 de vida e eu devo ter, sei lá, acho que. Ô, Anix, pulso de ação, você usou pulso de ação, você não, vai de novo. É que o Celerin já falou com vocês pelo anel hoje, perguntando onde você está, que ele quer reunir vocês. Tá, só que se você não lembra, meu anel não tá comigo e a Lindy não falou nada. Ela falou, você não viu. Ah, é verdade. Deus, vamos voltar. Durante essa ação aí toda, você viu o seu anel tocando, Lisbeth. O que você faz nesse inteirinho? Bate assim. E aí vem a mensagem do Celerin. Fudeu, todo mundo aqui. Fudeu, vai dar ruim, vai ter o galgo até morrer. Não disse com quem. Eu diria que eu estava surpresa e que logo quando a gente entrou nesse lugar, estava piscando, eu ativei. Ativou. Você ouve a mensagem do Celerin convocando todo mundo pra se juntar porque vai ter morte. Vai ter o Galgan. O sol vai nascer vermelho. Quero assistir esse Galgan até morrer. O sol nascerá banhado desse sangue. Seu sangue, no caso. É. O show dele. Não, é até morrer. Isso aqui demora pra morrer. Então vai ser até de noite. Então tá de boa. E aí? Pra onde ele não tá. Mas se primeiro começarem por isso? Aí fica a. Não, tá ouvindo. Você passa a mensagem pro grupo. Tá, então tá todo mundo ciente. A Lisbeth ouve a mensagem do anel e passa pra todo mundo. A coisa não tá ouvindo, tá? Que coisa tá ouvindo? A gorda, o gordo. Mas ela passou, imagino que falando. Que, não, ele não tá ouvindo porque a mãe dele acabou de ligar pra ele e tá indo. O gordo não tá ouvindo, não a Toff. Ah, eu achei que o gordo que não tava ouvindo era a Toff. Vamos fazer o seguinte: ela tava dando todo aquele discurso, deu tempo de eu fazer isso. Vai demorar minha ação, vamos ver. Vai lá. Número 1 ou número 2? Qual que vai ser o ágil pra você? Continue. Coração. A gente tem que esperar a Toff agir agora. Coração. São 9:07. 7:20. E vai ter que horas, 8? Máximo 8. Fechou. Dá tempo da gente conversar. Certo. Falta o dia, a gente tá esperando o Di resolver. Uhum. E aí, Di? O Di tá ocupado de novo. Você é o Di reserva, aí, Di. Nossa, primeiro a gente já estaria todo mundo reunido já. Fechou. Vocês estavam discutindo daí, eu já teria usado uma magia faz tempo. Que fechou reunir o quê? É o Di reserva. Não é o de que a gente quer, mas é o de que a gente tem. Sim. É o de reserva, mas não é o mestre reserva. É o de, não é assim que fechou, é o de depois de uma bariátrica. Cara, uma não, uma série de. Treino mal do pão agora. Não, o cara pegou, tirou só esqueleto, é o de. É o de. É o de só esqueleto, né? Porque... Vocês são maldosos. E ainda tirou um pouco, algumas costelas pra ficar desse tamanho. Substituiu por parafuso, pra esquerda não quebrar. Vocês não vão pro céu, vocês vão pro inferno. É, não. Você também vai estar lá, você sabe, né? É o melhor, vocês não vão pra lugar nenhum. Mas assim, Jeff. É exterminador do futuro, eu sei que assim. É T-800 na lava. Se existir um inferno, eu vou já chegar lá como posto de governador no mínimo, sabe? Pelas coisas que eu faço, então tá de boa. Então eu acho pose que a gente vai tá mandando mensagem? Tem um grande problema. É, não, tô vendo muita coisa. Minha mãe igual a buceta. Do carro, tomando cu. Certo. Ela ligou a buceta no carro. A minha ação é o seguinte: ela ligou a buceta no carro e tô tomando no cu, como é que é? Opa! Lisbeth, não é prudente que lutemos. Você também, Alevandra. Vou tentar localizar o Celerin e usar o pegamento de teleporte até ele. Se o Ina me ensinaram bem, teremos êxito. Pensamentos positivos, pessoal. Tudo dá certo. É o ursal aqui na veia. Eu acho que ainda tenho de falar tudo. Minha ação bônus. A de alerta, ou seja, a ação que ele tem é localizar o acelerinho. Aí na minha ação de iniciativa o teleporte. Ou então com o pulso de ação já fazer os dois, tá? Exatamente, porque senão a gente vai apanhar. A gente não quer ter a segunda ação. É, é porque se ela ficar aí, não tem teleporte. Teleporte. E olha que a Toff tem 200 de cura. Leia o pergaminho, leia o pergaminho, leia o pergaminho. Então tá. Leia, leia o pergaminho. Fazer ação de localizar o acelerinho. É, localiza o acelerinho. Localiza o acelerinho. Joga o teste de localizar o acelerinho. Que? Pera, se vira, você é a Toff. Ah, ok, tem que ter duas folhas aqui. É. É um livro. Você é mais fácil que o Chaco. O que? Arcana seria. Não, percepção. A Toff não acharia mais fácil. Ela joga com o Murin. Porque não tem uma ligação maior com o Murin. Pode jogar, independente. Não sei. Porque o Murin tá pegando ela no colo. É, não sei. Essas coisas. Qual a ligação mais forte que a Toff tem com o Murin? Não sei, porque tem umas orcas que se sentaram junto, imaginaram. Do grupo, quem que tá aqui? Ó, quem tem mais ligação? Localizar a pessoa tem uso de quê? Tá. Ela tem qual cara? Que teste que é? Porque se for percebe. Tá na pasta, na parte da Lotus da Morte. não abre só pasta, não abre não. nada na Lotus da Morte. Locate person. Tá bom, beleza. Gente, vai ter a deve ser percepção, né? Gente. Já não dá percepção e foda-se. Eu joguei percepção, mas ela tem vantagem porque no cajado deu 20 natural. Ou Find Person. 20 natural? É. Foda-se, achou. É, pega uma cartinha. Jeff, foi 20 natural que a gente não dá. 20 natural pra Toff? É, achou. Ela tem um bônus de botão de percepção. Não, ela tem. Gente, se com 20 natural não acha, pra que procurar? Fácil, ganha mais uma cartinha. Não, 20 natural, mas 20 não é crítico. Tá. Em teste de habilidade. Quanto se com 20 ela não consegue, pra que procurar? Não adianta jogar, porque ela não vai achar com nenhum outro número. É, tipo assim, ah não, soma mais do que? Mano. Se ela acha, com 20 ela achou. Oh, foi. A Toff consegue localizar. Deu 32. O que? De quem vocês querem que ela localize? Do Celerin que ela falou então. Do Celerin? Porque foi eu que chamei a galera. É isso, pode ser. Consegue localizar o que do Celerin. TP pra agora ela faz. TP. Vai ser magia? Tirou 20 no dado? É. Tirou. 20 no dado. 20 no dado. Deu 32 no teste. A Toff consegue localizar o que do Celerin em dois lugares diferentes. Dois locais distintos. Era isso que eu tava pensando. Porém, que é o Celerin? Num local está muito mais forte do que no outro. E é no local onde o ki dele está bem mais forte que ela se orienta. É só por uma via de dúvida. O local mais forte tá reto, né? E não. Como assim? Quem se deu no céu? Ela sabe onde tá? Ela sabe localizar, tipo, ela sabe onde tá o quê? Sabe. Ela sabe, tipo, sabe a posição. A posição. Cai, ela chega. Ok, tá. TP. É, o que vai... é esse segundo do que tem aí? É isso que a gente tem que conversar. Oxi, tem dois. Não, ele tem um filho, a gente não sabe. É o pergaminho. Foi a magia, né? Perdeu? Foi a magia? Não, porque nem não, não me deu o pergaminho. Porque a Toff não tem acesso à magia. É o pergaminho, então. Pergaminho. Então ele tem que dar o pergaminho como uma parte da ação dela. É a interação com o objeto. Então, ela atacou o pergaminho, a Toff, ó, mano, tem um pergaminho vindo, ela pegou. Ok, deu o pergaminho pra ele. Pergaminhos ou Passo das Brumas. Joga arcana. É, pior que é pra dentro do golem. É só abrir. Ok, deu 16 no dado. Muito bom, bem. Bom. Vocês querem me dar mais 2 pontos de heróis pra pular os... Ah, gente, não. As duas ações pra... Os 3 testes. É que pode ser, que eu ajudava porque o spoiler. É que no primeiro o carinha ia me ajudar a ler mais rápido. Ah, era isso que é o spoiler que eu tava pensando. Calma. Ela tá se acostumando com o simbionte ainda. Calma. Mas pode ser. Tá traduzindo pra espanhol, né? É, telepone, depois você vinha. Mas tá dado. Tá. Os pontos heróicos já estão aí. PS, não quero deixar nenhum golem pra trás. PS, estão todas as pessoas que você transportou antes vão ser transportadas agora. Nenhum golem pra trás? Como assim nenhum golem pra trás? É um construto pra trás? Não, nenhum golem. Vê construto, não. Porque a gente não quer dar o carro, não. Construto, porque... Mas aí não dá o número exato. Aí não dá o número exato. Porque cara, é safado. Não, mestre, mano. Esse mestre é pilantra igual o meu irmão. Todo mestre é pilantra, né, gente. 3, 4, 5, 6, 7. Você defama a nossa classe. Você defama a nossa classe. Não, não, não. Não, não, não. Juninho, 3, sai pra mão 4, no chão 5, e levantar, 6, Juninho? 7, 8, 9, cacau. Qual o sangue? Ele pegou. Deu 9 certinho. Sim, o que nós trouxemos. Certinho. É, o que já foi transportado uma vez. Ok. Com todo mundo. Toff, você tá ouvindo aí? Tá. Ela tá respondendo aqui. A Toff pega o pergaminho. Eu tô. Tá. Pega o pergaminho e olha, aquelas letras estranhas, grotescas, Toff, que você nunca tinha visto na vida. Estou. Tá. Você começa a observar aquilo e vê que aquilo lá de alguma forma lhe é familiar, porque lembra alguns fonemas das magias que você pronuncia, tá? E lembra de forma assim bem rudimentar aquele seu grimório feito de barro, tá? Os escritos que você tem no seu grimório feito com lama, tá? Porém algo estranho acontece. Vocês que estão ao redor, vocês veem os dois olhos da Toff, eles se projetam telescopicamente pra frente na direção do pergaminho. Engraçado. Tá? E aí vocês veem a face, a pupila da Toff, ela se fecha, abre fendida, né? Muda aquela fenda da pupila dela de posição, muda de cor. Tá fazendo desfocos os olhos, né? Tá? Muda de cor. E muda o formato de apenas uma fenda para uma estrela de 6 pontas. Carai. Como se fosse uma íris fendida, só que 6 fendas ao mesmo tempo. Tá falando que o João era um bagulho. Eu já vou chamar de Gary. Assim, tá um charingando o bagulho. Ou um charingando. É um charingando isso. Já é um mangueque hoje. Vai, um charingando. Quando isso acontece, Toff, nos seus olhos, você consegue identificar todas aquelas letras. Tá? Elas se tornam letras que você está acostumada, que a empregada que cuidava de você lhe ensinou quando você era ainda muito pequena. Tá? E você olha para aquelas letras ainda confusa, com dificuldade para entender aquelas letras, tá? Porém, subitamente tem um estalo na sua cabeça e você ouve um sussurro. E esse sussurro diz para você exatamente quais palavras você tem que pronunciar e quais gestos você tem que fazer para executar a magia. Sendo espionados. Ai, nós estamos, gente. Acho que o meu tratamento é o quê? Esse daqui é só um scout. Ele não tá trabalhando à toa. E junto com essas palavras, com as instruções detalhadas da conjuração, vem uma frase sussurrada no mais profundo da sua mente. Submeta-se. E aí? Já tô jogando, você me falou de carisma, né? Não preciso jogar. Ah, sei. Você quer se submeter? Não precisa jogar. É uma decisão voluntária, não é imposta. Você vai se submeter? Magari. Responde, caralho! Ou não? Sim ou não? Ele perguntou, eu respondo. Submeta-se. Qual a resposta que você dá pra essa voz? Hoje não. Sim! Sim! Sério? Parece que alguém quer usar o teleporte. Sim! Ela mandou o diabinho, sim! Alguém quer usar o teleporte, né? Vocês lembram quando a Toff. Nossa senhora! Você tá reclamando o quê? Você queimou duas pontas do negócio hoje. Vocês lembram quando a Toff sofreu uma tentativa de sacrifício quando vocês estavam na mansão mal assombrada do velho Abacu Plotar pra pegar o livro pra Ciere? Pra trazer o Quert de volta do inferno. Ela ficou cheia de runa. Ela ficou corpo cheio de runas. Sim. A Toph, acontece algo parecido com ela, só que o corpo dela enegrece inteiro. Fica semelhante à cor de pele que a Alevandra tinha. E surgem runas estranhas de cor prateada, brilhantes na pele dela. E esse brilho prateado, ele desvanece e dá lugar a um brilho todo avermelhado. Chifres crescem por todo o corpo da Toph. Uma carapaça avermelhada reveste o corpo dela. E asas crescem em suas costas. A focal Drax agora. E demonstrando de forma surpreendente para vocês que ela não tem mais medo de voar, a Toph alça voo, sai do chão. Que putaria é essa? E começa a recitar os versos mágicos da magia de teletransporte. É pro inferno. Né? Oh, é, eu acho que não é para ir pro Celerim, mas tudo bem. Eu vou fazer café, alguém quer? Eu aceito também. 3? Quatro. Eu aceito. Quatro. Eu aceito. Todo mundo aceita. Não, obrigado. Só eu e o Jeff que não. A Toph tem direito de usar um ponto heróico agora. A Toph quer usar um ponto heróico, Toph? Toph, não. Ariel. Cara, você tá falando aceita. A Akuma quer usar um ponto heróico? Pra quê? Pra você ter mais liberdade e mais poder. Só aceita. Esse é o D6. Você assinou o contrato, aceita logo. Não. Dói menos, aceita que dói menos. Não quero usar o ponto heróico? Por que não? Tem um ponto heróico. Deixa rolar. Quer saber o porquê do ponto heróico? Eu quero mudar o final da ação. Por que do ponto heróico? Fala pra gente. Ô Toph, se você gastar esse ponto heróico, eu deixo você escolher quem você quer descartar. Que tá na mesa de combate aí. No tabuleiro de combate. Tira fora. Amigo? Tanto amigo? Aliás. Falei quem ela quer descartar, escolhe. Descartar. Ela quer descartar. Vamos descartar. Ok, ponto heróico aceito. Quem você quer descartar daí, Toph? Em que sentido descartar? Deixa... Matar alguém, ela perguntou. Matar alguém? Descartar. Descartar. Tirar do baralho. Calma, é o delay. Quem que é o delay? Cara, Craio. Craio, deixa o caralho. Ela quer, ela quer tirar o caralho. Quem é, Márcio? Toma esse mundo de caralho, volta o meu. Pera. Anix, ajuda a te ajudar, vai. Say a name. Quem da mesa Say de combate você quer descartar? Descartar alguém ali, entra em qual contexto? Deixar a pessoa. Quem que você não gosta aí que você quer se livrar? Morta por Kaira. Nossa. Ai, desculpa, não era pra ajudar. Os monstros, obviamente. Ah, os monstros, claro. Os monstros? Os carrinhos de guerra, talvez. Ok. É um os bom. Monstros ficam pra trás, então, e a Toph pode levar todo mundo no teletransporte junto com ela. Nossa, GG. Levar só os monstros? Ela poderia se livrar de qualquer um de vocês, se ela quisesse. Ah, viu? A Kyra era uma boa. Durante o teletransporte. Durante. Teletransporte em dobra. Os bichos grandões, mas então, aí que tá. Tipo, não tem nada focar no Celerim. Agora vem a merda. Agora eu não vou bosta, quer ver? Vamos ver a caquinha. Vai, caga. Ao invés de focar no Celerim. Posso mudar o final da reza? Diga, e eu digo sim ou não. Ele vai focar naqui, ó. Vai lá pra merda. Ao invés de Bunaná, ele vai falar Bunané. Só que ele lembra que não é. Quando vou um revés mágico. Quando vou foca diagonal. Quando vou fixar meu ponto no Celerim. Acelera aí, Dedinho Gordo. Fiquei mais ameno. Eu penso quando fiquei na floresta com Inanna. Nossa, continente norte. Ai, não. Puta, pariu, não. A gente não tá te ouvindo direito, tá caindo a conexão. Você quer quitar a missão, é isso? Mas a Lihana me permitiu viver nela. Ele decidiu ficar direto lá no céu, ele não vai voltar isso, né? É, acho que é. Ele já amadureceu o suficiente. Acho que não. Eu gostaria de puxar esse sentimento da floresta com Inanna, que ela já voltar de Valcar. E voltar na árvore que o lobo levou a gente. Que não! Vai voltar pra trás. Mas né, o vai piorar porque a gente vai ter que ainda se encontrar. Por que a gente não se junta? E você pode usar teleporte de uma vez. Vamos ser uma família feliz de novo, volta pra gente. Tá com saudade, a gente quer você. Porque lá eu me senti seguro e lembrei daquela época. Nossa, mas o lugar mais seguro é perto dos seus amigos. A gente chega nesse tempo. Ó, Anix, eu vou explicar pra você. Em meia hora, toma a árvore. Ok. É que em meia hora, três pessoas vão morrer. Exato, acabou. Morreu. Pronto, morreu. Estão na árvore. A Toph teletransporta vocês. A Toph simbionte agora, com uma bioarmadura. Agora como a Toph assim, tem uma bioarmadura simbionte. Ah, ele tá de brincolho que ele não ouviu. Ele não ouviu a mensagem da Lisbeth. Claro que eu ouvi a mensagem da Lisbeth. Quando amanhecesse. Não, eu acho que o Jefferson não ouviu. A Toph tá sabendo da mensagem que a Lisbeth passou. Ela ouviu a mensagem do Celerin e disse: alguém vai morrer, o Celerin tá convocando a gente, resumidamente. Em meia hora. Em meia hora, o Cegueta e a Diabinha vão morrer. A Lisbeth passou a mensagem do Celerin. Você quer mudar a sua ação, sim ou não? Ele falou que o carro ligou e não ouviu nada. Ah, não, agora, antes. É, não, por isso que eu não ouvi o que falamos do... Tudo bem, e você está ouvindo agora. Mas a Toph ouviu. Você quer mudar a sua ação, sim ou não? Não dá desculpa, só fala. Quer trocar esse Rolls Royce por uma banana? Não. Não é o quê? Não vou vai pra mudar. Árvore. Ele vai pra árvore. Okay. Foda-se. Vocês se teletransportam e vocês aparecem. Mas tá bem que não é nóis. Na imensa árvore. Que líder que essa daí é? Onde o lobo Taques os aguarda com seu olhar lânguido e seu uivo melodioso e triste. Só o Taques. Taques lá? Não sei, o Anis morreu. De novo. Sim, o Taques está lá. Pega o Taques. A Taff continua naquela imagem demoníaca que ela aconteceu. Sim. Como Lisbeth, eu tô impressionada. Você ficou bem abalada com as coisas, você se fudeu muito, né? Então você pode jogar um save de sabedoria. Passa. Nunca mais sanidade da Lisbeth. O quê? Ela tá com a Toph. Nunca mais sanidade dela. Ela tá com a Toph. Ela tá sabedoria? Ela virou uma pessoa da tormenta. Sabe o que eu acho? Eu acho que quer dividir o ouro em 22. Tá de boa. Não perdeu sanidade dessa vez. Ok, vocês estão em segurança na árvore onde repousa o espírito de Tax. O... como é que é mesmo, Rafa? Vigilante. Cantor Tristões. Vigilante. Cantor Vigilante, né? Uma coisa assim. É Cantor Vigilante. Acho. Cantor Vigilante, eu acho que é isso. Tá? Vocês estão lá. Uhum. Enquanto isso, que horas são? No lustre do castelo. 20 para as 8. Ok. Temos alguns minutos ainda. Enquanto isso, lá no meio do castelo. No meio do castelo não. Nas masmorras. Os carrinhos foram juntos? Está a Ciere, está o Theon e está o Diniel. O elfo. Diniel. Garanhão. O primo do Daniel. Né? Que estava tentando pegar a Ciere a todo custo. Cara, esse aqui é o que ajuda a moça do Power Rangers anual. É. E. Não, ele não vai pegar o tempo porque ele é dos anos 50, ele é bem machista, homofóbico. É, tá. Anos 60, na verdade. E. Vocês três estão lá, embaixo. E o que vocês veem é aquele imenso salão, tá? No qual vocês chegaram, atravessando uma passagem secreta, um túnel secreto. Vocês eliminaram os hobgoblins que estavam de vigia ali. Vocês estão naquele imenso salão, né? Uma câmara, uma gruta, no centro da qual existe um imenso hexagrama mágico, tá? Brilhante ainda. Um portal, um círculo de conjuração, círculo de invocação, tá ali, permanente. Ah, o Diniel, ele olha pra... O que você tá fazendo? O que você vai fazer? Olha o medo que já deu. Já escolhi o meu demônio que eu vou invocar. Já escolhi o meu demônio. Eu quero analisar esse círculo de conjuração. Hã? Tá? E eu quero saber o que que faz esse círculo de conjuração poder trazer coisas pra cá. Porque teoricamente não... Joga arcana. Ok. É um diamante de 25 mil PO ao portal. Quanto herói? Como se o diamante é um 25 mil PO? Pra usar a magia portal. Ah, tirei 4. Rerola, ponto heróico. É, acho que vai ter que ser. Quer dar mais um pra rolar com o motel? Jess, eu posso criar um portal com ponto heróico? Como assim? Não. Por que não? Eu tenho ela preparada. tem no slot. Cara, você mas tem as magias o... de... que manipulam o espaço-tempo são banidas aí. 30. Tá. Tá. Isso aí é um círculo de conjuração que ele funciona de forma similar a um portal de uma única via. Uhum. Tá? Um portal que só permite entrada através certo. Dele. Ah, então, deixa eu chamar os meus amigos. Fica preso com a gente, gente. Através, você utiliza esse portal, você conjura um ritual para abrir esse portal, tá? E através desse ritual, desse portal, você sabendo o nome de quem você quer trazer, você consegue trazer essa pessoa aí. Mas se eu souber o nome, então. Se você souber o nome. Não, se eu não, sou... não quero invocar o Thor. Ah, é. Então, se eu não souber o nome, eu não invoco. Tipo, aí ela vai. Se você souber o nome, você... 30? 30. 30. Neo. Você não invoca sem sacrifícios. Tá, mas tipo, o portal... Seria sacrifício... É, portal do mundo. É. Nossa, tem um monte de você precisaria de um sacrifício pra atuar como um chamariz. Eu jogo... Pra trazer alguém como você, que você não saiba o nome. Eu jogo um corpo do orc que a gente você mata. Jogou um corpo ali? Pré-pago, né? Quanto você tirou? 30? 30. 30? Não vale como sacrifício. Por quê? Porque já tá porque morto. Você não sacrificou não é um para o ritual. Sacrifício. Ah, então, vou ter que te matar. Não defunde. O quê? O quê? Espera. Silêncio. Oh, aí. Ah, isso, preciso de um sacrifício. Vamos nos esconder nos outros túneis. Ah, espera, ó. Vocês veem mais 4 túneis que saem. Pro interior da rocha. Mata alguém, mata pro sacrifício pra gente trazer o demônio. Não, não. Okay? Mas isso não é um sacrifício. Sacrifício? Demônio, está maluca? Você quer soltar as coisas aqui ou não quer, caramba? Não vou deixar nenhum dos seus aparecer por aqui. Eu vou dar um murro na sua cara que nem você vai aparecer por aqui. Silêncio, estou de mim. Esconde-se. Eu vou pra ele. Aquela passagem. Ele vai indo furtivamente, né? Assim, na parede, né? E vai até a passagem. Não se esconde, né? Não se esconde. Vocês se escondem? Vocês se escondem, Théo? Sim. Ok. Você ouve, Théo, e você percebe, com sua percepção extremamente acurada, que estão se aproximando algumas pessoas daí. Muitos bandos de papel, não gostei. É o contador do Zorn, tá vendo? As criaturas se aproximando. Inventariante, né? Vamos fazer o inventário. Vamos achar ali. Nossa, não tem muito contador. São 4 criaturas se aproximando, Theon. Armadura? Sem armaduras. Estão vindo muito silenciosamente. Esse que eu queria. Como se tivessem preparados para uma luta? Sim. Mas você não percebe que essas criaturas sejam pesadas com armaduras. São demônios. Ah, primeiro meu santinho. Jogue percepção, você que tem os ouvidos extremamente apurados. Pode ser outra. Você também se ele, vai? Outros prisioneiros. Tem um açúcar aí? Nada, ele mandou foto, mano. Tô gatão. Quanto que ele foi? 16. Obrigado. 32. Pode se servir, tá aqui. Ok. Vocês ouvem uma voz falando. Está morto. No idioma dos elfos. Então eu não entendo. Você escuta um sussurro. Você sai pra ver. Você sai pra ver. Sabe que é um idioma fino. Sim. É um idioma grotesco. E a voz não é uma voz grotesca também, né? Não é uma voz grotesca. Quem são vocês? Você sussurra isso? Sim. Eu falei, quantos que estavam ouvindo? 4, né? 4. Posso? Nossa. Lixo! São surdos. Você tentou disfarçar a sua voz? Não. Não? Fiz merda? Mas você colhe Indiana Jones, né? Não tem voz de 8 chegam, 7 saem. Opa! Pega um café. Uiuco! Morri! Tá, você escuta a voz que falou. está morto, falando. Ouviram? Somos nós. Respondendo em elfo. Você sabe falar? É, sabe, né? Respondendo em elfo. Somos nós. Sou eu. É Ignor. Pera, só. Eu, só pra confirmar, eu tô com essa. É comum, é elfo de verdade. Sou eu, Ignor. O Jim está com você? Sim. Vamos ver se está com ele? Quem é? Eu acho que o Terão tá falando. Mas sério, não, Jim. Ô, Terão, dá pra falar em comum? Calma. Estamos aqui pra ajudar. Quem? Ele falou, Jim? Jim está com você? Isso é vingança. A Jeff disse que tá morto. Tá. Não! Quem que morreu lá? O outro morreu! Não, o que olha, tá com você também? Olha! O que tá olha, com a gente? Olha a caca! Olha a caca! O que foi? Foi por um tris! Por quê? Por um tris! Que saiu? Não na você tirou dois no dado! Caiu? Não! Quase! Mas eu não sei se ela tá morta ou não! Vi pingar! Você quase veio a caca! Não está com a gente, mas estamos com o Daniel! Não caiu! Não aqui, pelo menos! Que bom! Esses humanos de sangue verde mesmo. Jim, é o Tiniel. Ah. Sim, o Tiniel está aqui. Eu não enxergo vocês. Entrando. Mas presumo que você vem essa parte entrando na câmara. Do clã do Tiniel. Eu estou aqui. Vem entrando na câmara, aquele elfo magrelo. Tá? Magrelo, pálido, rosto chupado assim. Que tava lá em cima com vocês. Que examinou o corpo do Louquinho e anunciou a morte do Louquinho. É, tá. É, você pode falar. Ele olha ver você. Você saiu, Siri? Ele tá batendo papo com os caras. Ok, vê a Siri também. Estão seguros? Acho aí vocês que... veem o Daniel ele saindo também do corredor que ele tava encostando assim na parede. E aí ele olha pro cara que tá entrando, aquele elfo magrelo, e fala. Dizer fique aqui é a mesma coisa que eu falar venha comigo. Isso nunca funciona. Os outros estão aí também? Bora lá. Hank, os outros estão aí também? Estão, capitão. Eu não vi jeito. Fale em humano para que os outros se entendam também. Comum. Desculpe. É, educação, né? E aí quando ele fala os outros estão aí, vocês vêm. Os outros três elfos que estavam lá dormindo, entrando também. Tá? Os outros três elfos. Aquele elfo alto, tá? De orelhas bem pontudonas, destoantes dos demais. Tá? Aquele mais baixinho, resmunguinho, que estava dormindo. E a elfa, que estava dormindo também. Quando a elfa ela entra na câmara e ela é iluminada, banhada pela luz do círculo de conjuração que tá ali no centro, aí você não percebe nada. Mas você se mas você consegue perceber os detalhes do corpo dela. A pele dela é negra. Mas não drou. Você é racista, Siri? É pra negra? Olha! Tô percebendo uma coisa do outro aí, racista. Você disse invasar? Ah, foi, é normal, o espanto tá aí. Quer dizer que sua pele agora é mais resistente ao sol. Credo. Que é isso? Vocês escutam esse som vindo de um dos corredores. Eu reconheço esse som como um... A gente já enfrentou isso. Um bicho. Vocês escutam o som. Eu antes, a última coisa que falo... Eles têm percepção. Faz é um... que ele bicho lá, né? Gente, vocês podem zoar no jogo, mas na real fala mais alto, porque senão o gordinho não tá. O gordinho não tá na cena. Ele não tá ouvindo nada. Nem eu tô ouvindo. Estou sussurrando. Isso, sussurra mais alto. Acho que já enfrentamos isso. Eles têm percepção pelo ouvido, então vamos fazer silêncio. Sussurro modion. Sussurro assim, beleza? Linguagem de... Parecia aquele bicho que a gente já escutou. Porque o Anix tá aqui me perguntando o que tá acontecendo, que não tá ouvindo nada. Tadinho, passa, a gente já foi embora e é só os vozes. Eu vou conjurar uma de invocação. Eu consigo saber que se eu conjurar uma magia de invocação, de conjuração aqui, funcionaria? Como é que é? É assim, aqui já é um local onde pode ser feita a conjuração. Uhum. Ok? É invocação. Invocação. Né? Aí vamos supor, se ao invés de eu usar o ritual para fazer a conjuração, se eu conjurar uma magia nesse local, uma magia de invocação, funcionaria? De invocação. Que tipo de magia? Seja mais específico. Invocar. Invocar demônio maior. Ah, você quer invocar um demônio. Isso, já, né? Um demônio. Já é um portal para demônio. Só que ao invés de eu usar o ritual, eu vou usar uma magia que faz a mesma coisa que tá. O ritual. Você precisaria fazer o ritual. E esse ritual não é feito por uma pessoa só. Não, então, porque eu não quero usar o ritual. Eu quero usar só o ambiente. Você pode tentar usar a magia de você. Tá? Porém, você precisa se ligar ao círculo através de um sacrifício de sangue. Pra fazer qualquer magia? Sangue, pra se ligar. Sim, eu imaginei. Aí é esse você paga um preço aí. Pra fazer magia. E tem. E quais são as consequências disso? Vai, vamos lá. Quais são as consequências? É, as ruins. As boas eu já sei que eu posso vou poder conjurar. Eu acho que só tem consequência ruim aí. O demônio pode bater. A consequência ruim. Que nem é caótico. O demônio pode aparecer. Mas é o que eu quero, se eu vou conjurar ele. Tá, a pior. Consequência boa. O demônio. Pode não aparecer. A consequência boa, ele seguir suas ordens, a ruim dela é não seguir suas ordens. E te atacar. Jeff. É. Mandar mensagem. Que tipo? Via escola. Deixa que eu vejo aqui. É sending, né? Sending. Sending message. Sending é enviar. Revocação. Mas então, teoricamente, a única coisa que pode acontecer é ele não me obedecer. É. Teoricamente. Não. Pode ser que você não consiga se ligar ao círculo de teleportação de forma adequada. E se a magia falhar, ele pode tentar sugar sua força vital. Tentar me matar. Você vai sofrer um revés mágico. Ok. Um contra-choque mágico. É válido. Choque de retorno. É válido. Será que você invocou a tua? É uma aberração, não é um demônio. Eu posso trazer mais ajuda. Eu vou me invocar. Ela morre e aparece. É que eu não sei se ela vai ajudar. Não, não pode. Você não tem componente material. Você tem essa? Tá bom. Sem mim, você tem componente material. Não, não posso. E aí eu quero saber de vocês. Ataque. Quem vocês querem ser? Quais vocês? Tem aqui o Jin. Sou Vila. Eu quero ser o Jin. Você quer falar em cima do Tamiris? De bronze. Eu tenho aqui aquele orelhudo estranho Sepiok. Oi. Eu tenho a mulher aqui, a elfa negra, a Urana Nyotan. Da elfa negra. É um planeta? Eu tenho. Não, mais ou menos. Eu tenho aqui o Resmunguento Scorin Montgon. E eu tenho aqui o que tá vendo que está todo mundo morto, que é o Renknor Koi. Eu conheço. O Jeff é o elenco do Star Trek. Não, ele é do X-Men, é o Fera. Você vai querer. É o Rei de McCoy. Elfo negro? É o Fera. Elfa negra. Me dá o Sepiok. Dá o Sepiok. Cederinho? Sepiok. Siroque? É vodka? É o Sepiok. Dá o Siroc. Sobrou o Rei McCoy, o Rei de McCoy e o Montgomery Scotty. Esse cara aqui é ruim, viu? Scoring em Montgomery. Todos são 15. Nossa, tem acrobático mais 7. 179 mil XP, caralho. Esse daqui tem 173 e 250. Jim Tiberius. É comerciante. Não, é o... comerciante. Não, é Star Trek mesmo. É o Jim Tiberius Kirk. É que Tibar é o... Mas trocaram o nome dele, não trocaram? O nome dele não era esse. É. Não. Trocaram pro outro, então? Teve um lance a respeito da letra T, que parece que é uma coisa, depois mudou. Até aparecer oficialmente na série. Porque eu vou ficar com o episódio, não era T. Então põe o Hank McCoy aí. Não, spells. Só tem 3 slots. Independente da magia. É Hank McCoy. Sim. É Hank McCoy? Hank Norcoy. O que ele tem de boa aqui? Vamos ver. É forte. Põe isso na ficha da Toph. Põe na ficha da Toph. Acho que eu troquei os nomes. Mas a referência realmente é Star Trek. XP Panini. Não, pra mim, que eu sou justamente o clérigo fora da situação. É o médico. O médico! Ele falou umas 4 vezes, ele está morto, ninguém se tocou. É o Dr. Bones? É o Dr. Bones? É o Bones. É o House. É o Bones. Jim, ele está morto. Bem, de Jim e os túneis, Eu vou tentar fazer alguma coisa nesse ritual aqui pra tentar invocar alguma coisa pra ajudar a gente. O que tá valendo? Não sabemos. Mas tá vindo alguma coisa. Claro, gente. Você pode chamar só uma pessoa ou um objeto? Uma pessoa, pelo que eu sei. Depende do objeto, também dá pra chamar. Depende. O arco do Gabriel dá pra chamar. Você quer que... Acho que dá pra invocar um Murin. Você quer que eu tente invocar um Murin? Não. Caralho, ele é rico. Ele só vai ficar sem... ajudar, assim, como nós não temos muitas opções aqui. Onde tá enfiado o cartão da prisão? Corpo a corpo. Ah, é o item da prisão. Cartão da prisão. Mas eu não sou um garoto. Ok, todo mundo em um. Temos 10 minutos ou menos? Menos. Menos. Então vai. Última cena. Ele e o Onix riu com a Alfa Negra da Rúria. É, a Rúria. Vou chamar o Santinho. Tem que fazer a referência completa, né? Você quer invocar um... Quem que é? O Rúria? O Santinho de Calver. Vai ser meu papel, cara. Amor, eu vou tentar me... Eu posso fazer isso? Eu vou tentar me ligar com o ritual. Você pode usar qualquer coisa que tem o símbolo de Calver como papel. Eu consigo conjurar minha espada ali em cima. Eu consigo conjurar ela. Pra se ligar com o sangue. É. Okay. Ou você pode fazer uma de Edward Elk. Eu vou fazer o que eu sei que eu tenho que fazer no ritual, tô ligado nele certinho. Como você faz? Tenta desenhar o símbolo de Calder no chão e usar como foco. Como é que você faz? Como é que você vai dar sangue pro negócio? Eu me corto? Com o quê? Eu tenho uma cimitarra que eu roubei dos caras. Tá bom. Ok. Faz um risco o chão. Se ele tá causa dano em você? Ele sempre vai estar no símbolo de Calder. É, o Ramstein faz isso. Ela é mágica. É mágico. Então causa. Então causa. É. Okay. Eu tô com uma também, né, cimitarra? Tá. Você sangra? Sim. Agora sangro? Jack. Deixa eu ver. Eu acho que seu sangue tá seco. Não, pera que eu não sei se eu sangro. Você é morto vivo ainda? Teoricamente sim. Então não. Jeff, eu pego. Você precisa de sangue? Cimitarra. E mas aí você vai estar ligado ao ritual, você não faz magia. Símbolo de Calmir na sua mão? E você oferece o sangue pro círculo? Mas você não conjura, você vai conjurar o demônio. Não, ele quer conjurar o símbolo. Eu quero ter foco arcano. Ah, você quer ter o seu foco. Ele quer conjurar o símbolo. Nossa, eu dei a ideia dele. XP de interpretação pra você. Eu tinha dado a ideia dele rabiscar no chão e usar aquilo lá como foco. Não, né? Mano. Igual um pedaço do chão junto. Claro, pra usar magia agora. Não, foi esperto pra caralho, cara. Okay. Boa. Não, Jeff, dá mais nada. Faz uma cicatriz. Pega uma cartinha XP. Vai, faz tatuagem de contato. Inspiração. Pra quem que eu dei XP hoje de rolê? Pra Ariel. Porque eu ataquei todo mundo. Pra Levandra. Então assim, foda-se seu plano. Inspiração pros dois. Pra ser eu tinha dado também. Por causa do anãozinho bárbaro. Então os três do lado de cá com inspiração. Ha! Estrada melhor, seus cuzão. Enquanto prossigam. Símbolo de Calmeira, agora você tem um foco arcano. Ok. Eu quero ver se eu sangro. Quer ver se você sangra? É. Posso testar? Porque eu sangrava. Não, você vai me bater, calma, eu tenho uma espada. Ah. Pode dar um beliscão vulcânico nela. Eu quero ver se eu sangro ali. Agora é sand message. Cortou? É. Faço um cortinho ali. Sangue espesso, grosso, negativo. Eita, ruim o curso. Ainda sem sangue. Colesterol. Ainda sem sangue. Ainda sem sangue. É, então demorou, então eu vou usar esse mesmo. Vou usar? Vou. Você põe sua mão no chão? Põe, eu vou lendo nos traços arcanos ali. Quando né? Você põe sua mão no chão ensanguentada, o círculo ele brilha mais intensamente. Nossa. Ah, é porque já tem sangue de demônio, eu acho. A cor do brilho muda. Eita peste. Dá um brilho prateado, meio azulado, né? Ele vira um brilho amarelo vivo, meio alaranjado. Adivinhação, amarelo é vidente, acho que é, não gosto disso. Adivinhação. Vidência que enxergar, né? É clarividente. É adivinhação, não, amarelo, eu não gosto disso. É. E clarividência, quando assim ele põe a mão no chão ali, o círculo ele muda, o brilho fica mais forte. Amarelo alaranjado, bem intenso. Vidências faz perguntas. E vocês começam a ouvir um som de fundo. Como se fosse um tilintar de algum instrumento musical. Entendi porque fica dando em cima dela agora. É o Jim. Puta que pariu. É porque é o Jim, porra. É o Jim, por isso. Ele dá em cima de todo mundo. Toda mulher dá em cima. É, passou. Ah, puta que pariu. É o Kirk. É que eu não assisto. Nossa, puta que pariu. Tá perdendo. Eu vejo se deu bom, se isso é uma coisa boa, não sei como é que... Você tira a mão? Não, deixa a mão aí. Não, eu vou primeiro conjurar a magia. Olha aqui embaixo, eu sei, por isso que eu tenho consciência. Okay. Ligado ao ritual, eu vou conjurar a magia. Porque senão pode ser que eu perca a ligação. Sei, por isso que eu tenho consciência. Ok. Eu vou usar um invocar demônio maior. Consciência, bom. Invocar demônio maior. É. Tá. Nossa. Um monte tem todos. Oh. Primeiro de tudo, você tomou dano. Tocou ali, você sente sua vida drenada pelo círculo de conjuração. Ah, eu vou poder descer, eu lanço o plano. Vou jogar um save throw de constituição. Okay. O dado é 30. Ih, você lascou. É mágico, praticamente. Sim. Tá sem. Eu tô sem hobby. É seu hobby, você não faz. Ah, tá seu hobby? Sem hobby. Falhou. Falhou. Vou rerolar. Você consegue tirar 30? Consigo, pera, mais 13. Ah, Jeff, tá de boa. Esse negocinho aqui, a gente pode trocar entre si? Não. Por que não? Por que não? Eu tô apelando demais. Ah, nossa, eu falhei. Falhou? Eu tirei 2. Ok, você sente sua vida sugada pra dentro do negócio. Ok. Má ideia, má ideia, má ideia. Sério? Conjurar um demônio? Má ideia? Não, má ideia, desligar o ritual. Ah. É que nem o tabuleiro Ouija. É. Raidel. Caralho, tá. Ele é velho. Joga 8d10. Dez, 20, 30, 44. Caralho! 57. Tá, forte da mesma em você. 57 ou 47 que eu falei? 57. Eu tenho 116, mas o meu corpo é de 12. Não entendi isso. Eu tenho 116 anos, só que o meu corpo é de um jovem normal. Onde fala? Ok. Pode ser, ok? Tá. Aqui em cima. Ah, não, aparência. Então, você tá vendo o que tá acontecendo aí. Sofro... A Ciri, a vida dela é drenada pelo círculo. Eu tento vocês veem ela... a Ciri ficando bem fraquecida. Eu tento afastar ela do círculo. Não, não me tira, não me tira. Mas você está... A gente você precisa corre... sair daqui de algum jeito. É. Se eu não sair, vocês saem pelo menos. Você que está voluntariando a isso? Não, ninguém se voluntaria a morrer, você meu cara. Então, não, fique tranquilo. Me dê mais um tempo. As pessoas, uma vez por descanso. Eu agora. Uso... Consigo usar a magia de adivinhação? É, aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Adivinhação. Com o meu sangue que eu cortei, fez como sacrifício. Pro círculo? Não é pra todo tipo de magia que você precisa se ligar com o círculo. Ah, tá. Opa. Só pra você saber. Ah, não, mas. É, mas eu já digo que uma reação você pode voltar em casa dessa pessoa. Tá escrito. Não, mas o sacrifício não é pro círculo. Não, mas é o sacrifício pra mim é magia. Mas é por arcano que você tem, você não precisa gastar o componente material. Tem dinheiro aí? E você pode jogar. Então você precisa ter 25. Usar alguém jutsu em alguém. Você precisa ter algo. O que tá pedindo aí? Incenso e um sacrifício. Você precisa de um incenso. Vale, incenso e um sacrifício. O que é o sacrifício? Fica... Sacrifício, ponto. É, de acordo com a religião. Agora os ok. O incenso tem aí. Tem? Tem. Tem incenso valendo de 5 com animais. Então fechou. Só incenso, nós não usamos o círculo. Incenso de 25. Não, calma. Detectar magia. Sei lá, meu sacrifício foi. Roubou oferenda. Roubou uma rumba, comi. É uma magia de confusão. Comeu a galinha, tomou um azeite de bebê, a pinga e ainda chutou o cu do santo. Posso? Sim. Onde está o gigante da tempestade? É, é meu pecado, Theo. Como eu amo esse menino. Me ajuda. E então, você pode ver qualquer ilusão até 30 fits de você, até 9 metros. Ninguém pode usar ilusão ou polimorfia. Ritual cash. E ela tem, ela fala. Você tem um oito aqui, não seria necrótico? Na verdade é mais sim, que é carisma. Você precisa nesse tempo, você precisa dar uma espada. Um ataque da sua espada. Ok. O meu sangue, não dos outros. Calmir vai te responder em seguida. Como é que tava aqui? Calmir tá cagando. Ah, não, você não tinha preparado. Chegou 57 pontos de vida. Aí você vai tentar fazer a magia. É. Você vai fazer um. Eu não tinha preparado. Nossa senhora! Você vai fazer um ability check. Ah. Você tá usando essa magia com que habilidade conjuradora? Carisma. A cada é melhor. Carisma. Você é bom? Ô Jeff, a arma de impacto o portal? Da Urana é um cajado? A arma de impacto da Urana é o que? É um cajado? O telefone. Calma aí. Arma de impacto? É, a adaga ou o cajado? Ela escolhe o formato, pra falar a verdade. Só tem uma melee ou um range de weapon. Então, que armas tem aí? A adaga e o cajado. Não, é que o quarter staff eu não quero ir agora. Eu acho que vai ser o quarter staff. Quarter staff. Você pode invocar o seu cajado pra bater. Sério, você não tá com frio hoje. Bom, agora não, tá porque é uma habilidade de conjuração. Carisma, habilidade de conjuração. Não, pode sim. Tem que se ligar o ritual e fazer tudo. Não, não precisa, só fazer as invocações. 13 graus. Não, eu não consigo usar a corrente. Nossa, não, esse não, não parece. Não vai somar proficiência de nada. Vou somar só mais 5. Porque é tipo um teste de conjurador. É. Eu light armor. Então eu tenho 8, é mas. Não tá ventando. É. Mas acho que você tem que ver a sua armor ward. Né? Tem 8? Não, armor ward, light armor. Dificuldade 20. Ai! Ai, eu tô bom. Eu tô sem a mais. Eu tenho 5 de CA a mais que você. Pesado! Esse é um monge, né? Uhum. Gasta seus recursos aí. Obrigado, né? Vou gastar a inspiração. Bora, vou tomar estrela, né? Estrela e sabedoria. Vou tirar um D6. Dois, eu não vou tomar. Vai tirar um D6? Vou, né? Pera, ficha. Pera. Se eu passar a inspiração que eu tenho pra ela, ela pode rolar. Ela tirou 3, precisa de mais 2 só. Gastar a sua inspiração? É, pra ela rerolar a inspiração dela. Mais fácil dar um D6. É, mais fácil um D6, porque, Rafa, e se a jogar e não tirar 15 de novo? Ela não tirou 15. Então, só a gente fazer algo legal. Não, mas é que o que ela precisa não é rebondar, porque ela já tirou um número alto. Ela tirou 13. Precisa de 2 de bônus. Ah, tá. Precisa de 2 de bônus. Então, pode ser dar um D6 pra ela rolar. Porque a chance de ela tirar 10, que 13 é maior. É. Nossa, a inspiração já não fazia isso em ponto arco? Não. Inspiração e rebondar. Só a vantagem. 4, passou, tá? Pode. Conseguiu? Por 2? 23. 22. Ele tem um fantasma. Ah, eu invocado alguma coisa. Eu já vi que deu merda. Já porque foi até trocar a música. É, exato. Mas tô com música automática. Ele mandou, tá? Botar a mão. Não, mas agora vai procurar uma música especial. Não, eu tô procurando foto lá, eu acho. Será? A foto aí tem 15 livros. Né? Peraí, quem que eu não sei o que vai chamar? Sim, ele! Tem um chute de ritual. E se eu colocar meu sangue aqui? E se eu colocar meu sangue aqui? O que pode dar errado dar o meu sangue para um ritual demoníaco? O que acontece se eu colocar todo o meu sangue? Aqui. Toda a minha vida que eu... Ah, peraí, mano, eu não morro. Eu não morro, então vamos dar meu sangue. Aí o padre vai tentar me salvar. Não, tô de boa sangrando aqui. Se o Gaúga até morrer, vai ser fraco. Não vai ser rápido. Vai ser nem o Gaúga, vai ser só o Uga. Uga morreu. Bom, o cara vai sentir bem zaço, né? Matei, ó. Oh. Recorde! Fica de aço! Matei numa algada! É. Mas todo mundo que aguenta o traço tá aqui, né? Ai, cara. Ele tem 20 em proficiência em estupro. Ele tem proficiência trombada. Ai, cara. Ele pegou aumento de instrumentos. Ele tem expertise. Enlarge. Só que só a magia crescer. Ele colocou e usou a magia crescendo. Só que só na verdade. Nossa. É, né? Pode ser, ó. Dobra, né? Dobra. É. Dobra. Então, dobra a força. Vai lá, crescer. Enlarge. A música que eu quero. Todos os lados. Bota enlarge. Você vai assim, ó. Enlarge. Como que ela vai fazer isso? Como que ela vai fazer isso? Chama. Fio aqui, né? Muita música, né? Caralho. Onde fala merda, cara? Amor, eu já sei que deu merda. É que aquela música pra você ver qual merda. Não precisa dar uma música pra dar mais merda. Só que ele quer o clímax, né? Pones malditos, pones malditos. Ela vou invocar o cavalo, né? Não, pesadelo. A Cirela começa um ritual de conjuração com a mão dela sangrando. Tocada ali naquele círculo. Tá? José, eu só vendo a gente se sangrando. Você sente, Théo. E vocês todos, elfos malucos da Enterprise, vocês veem o sangue da Cirela, aquele sangue negro, pútrido, ele saindo da mão dela, indo como se fosse uma coisa viva, um simbionte, preenchendo com uma película fina todos aqueles símbolos que formam e compõem aquele hexagrama, aquele símbolo, tá? Cobre tudo aquilo ali. O brilho, outrora amarelo, alaranjado, ele fica um brilho azul escuro, azul marinho. Deus, é muita merda. Enquanto a Siri tá lá com os olhos fechados, murmurando um feitiço. Tá? Vai dar merda, vai dar. Quando ela termina de murmurar o feitiço e ela volta a abrir os olhos, vocês veem o sangue dela, ele começa a evaporar e subir uma fumaça. Subiu uma fumaça, tá? Uma coluna de fumaça ao redor daquele hexagrama circunscrito, tá? Aquele símbolo, tá? Ele subitamente, ele fica um círculo inteiro coberto por uma luz. Uma luz azul muito escuro, tá? Um azul marinho muito, muito, muito, muito escuro. A gente sente frio. Vocês sentem um arrepio. Mas vocês sentem, junto com esse arrepio, fala que eu invoquei aqui, vocês sentem calor. Eu quero invocar esse aqui, amor. Eu não quero invocar nenhum outro. Ninguém não, mais. Quem você quer eu invocar? Eu quero invocar esse aqui. Você sabe o nome dele? Eu sei. Ele não. Chama Demon... Demogorgon. Demogorgon, tem duas cabeças. Isso. Esse bonitão. Esse bonitão, ó. Tá lá, tá aí com esse benefícios. Bonitão. Obrigado. Ela quer a amizade favorita, a amizade colorida. Esse, ele cata a página do esse lado. Bonitão, mais três páginas pra frente, tem esse daqui também. Que já tem large natural. Ele já é large, esse aí. Vocês sentem calor. Ele é um gorilão calor. Azul, mano. Vocês sentem calor emanando do círculo de conjuração, tá? Ele fica tomado por aquele brilho azul escuro muito intenso, tá? E parece que é como se fosse a superfície de um lago. Como se fosse feito de vidro. E esse vidro, ele começa a borbulhar. Ele começa a borbulhar. E aí vocês veem do centro dele ondas de vibração se propagando em direção às bordas. Em direção às bordas. E subitamente começa a subir uma espécie de uma gota. Como se fosse uma gota de um líquido. Começa a emergir do centro. E essa gota ela vai crescendo, crescendo. E sem se desprender, ela vai formando, emoldurando um corpo humanoide. Forma a silhueta de um corpo humanoide. Não é o que eu queria. De um corpo humanoide. Se for, está bom. E assume a forma de um gorila demoníaco. Foi o macacão na mão. Assume a forma de um gorila demoníaco. Eu achei que não ia vir isso. Achei que ia com outra coisa. Dois amiguinhos. Agora, como que é a regra do controle do invocar demônio maior? Você faz um... Tem no Xanatar. Não, ele vai fazer um save de carisma. Então, faz um save de carisma pra ele. Tem a magia no Xanatar. Pra ver se ele vai ficar sob seu comando ou não. É. Se ele não ficar... Você trouxe mais problema. Ai, meu dedo! Esse é o risco. Demônios são bons em carismas. Não, ele tem mais dois só. Ela escolheu olhando a ficha, né? É. Quem tem carisma baixo? Esse daqui. Não, mas não foi por isso que eu escolhi. Esse cara é posto. Mas aí o mestre vai lá... Altera um pouquinho. Se você não controlar o padre, só que esse aí, ó, ele não tá em 27. Tem mais 15. Não, eu só posso. Tô vendo ele dando uma fichinha preta falando que o cara não passou. O cara passou. Ó, o 20 vindo. Foi 11. 11 de setembro. Foi 11. Surge aquele demônio, aquele macaco demoníaco, envolto numa aura de chamas. Ele olha cada um de vocês. Vocês sentem um arrepio percorrendo seus corpos. Então, se forma como num flash a imagem dele em sua mente. E aí ele olha finalmente pra você, Siri. Aqueles dentes protuberantes assim pra fora, olha pra você. Você me chamou aqui. O Kong incandescente. Sim. O que quer de mim? Tenho um trabalho pra você. Ordene. Será feito. Onde ele tá? E aí você escuta padaria em sua mente. Ah, eu sabia que uma voz. Eu sabia, achei que ia aparecer. Mas não apareceu, graças a Deus. Uma voz feminina. Feminina? Feminina. Uma voz feminina dentro de sua mente. Glória, o que foi que você fez? What? Na padaria. Então, tem mais um nome também que você podia chamar aqui, né? Eu? É? Jazira? É! É, mas chamou, veio! Porque ele falou, eu não sei se ela chegaria até aqui. Se ajuda, chegaria até aqui. Eu ia mandar uma mensagem pra ela, tá, pra ela vir preparada, né? Só chamar ela, tá no banho. Mas eu acho que ela não precisa mandar mensagem. Se acontecer alguma coisa, é só você chamar. Vocês literalmente. Não, é só chamar. Mas você não precisa mandar mensagem. É que quer saber se ela tá preparada. Ah, deve estar. Ô, filho, eu ia mandar uma mensagem pro ela não vai vir de mão, tá? Vamos lá, a gente tá me chamando na topa da. Puder e venha preparada. Tipo. Olá, acha que você vai chamar pra fazer um Uga Uga até morrer? Calma, não criamos pânico. Tô localizando uma informação aqui pra transmitir ao Town Leader. Vai chamar pra fazer um Uga Uga até morrer, né? O monstro está o gigante da tempestade. O que você fez? Ela que mandou. Você reconheceu a voz? Eu não sei, eu reconheço a voz? Foi. Jogue percepção. Será que foi a princesa? Percepção? E seria insight? Sei, eu acho que pra lembrar coisas é inteligência, né? É. Mas é uma mistura de perceber a voz com uma mistura de lembrar. Joga percepção com inteligência. Era a mesma pra mim. Você tem o mesmo de sabedoria e inteligência? Beleza. Ah, tá sem item, né? Mesmo, mas seria a intuição, gostaria, já. 19, 22. Acho, não. Acho mais aqui é um raciocínio lógico de lembrar de quem que é essa voz. 22. Mas eu acho que eu sei de quem que é a voz. Caramba. Só podem ser de duas pessoas. Oi? Eu vou lá. Tchau pra vocês, crianças. Tchau. Eu falei, tem um telefone tocando de quinta vez. É, quando dá uma hora, cada uma hora ele toca. Toda hora eu penso que alguém ligando. Não. Toda vez que fala isso, ela repete isso. Passa uma hora e acontece de novo. Parece que é tudo poste aqui, pelo amor de Deus. Calmeiro, o telefone vai tocar de novo e vão perguntar de novo. Sim. É porque eu nunca sei se é alguém tocando. Se é. Caiu a linha. Nossa, cara. Vai acontecer de novo. Eu acho que não vai acontecer de novo. Vou responder de memória. Eu posso responder de forma enigmática, certo? Sim, mas foi uma pergunta tão simples. Tão simples! Tão simples, mas Calmeiro, a resposta. É tão justo. A resposta não. Será tão simples também. Não é tão justo assim, não. Ele ia falar, não, ele está onde você acha que ele está. O mestre não precisa necessariamente responder assim, enigmaticamente. Eu acho. Ele precisa nem responder. Ele está na padaria. Não, precisa. Precisa. Manda um demônio para a padaria. O que é padaria? É onde fazem pão. Meu Deus, já faz isso. Que lugar para que outra coisa. Só que onde faz o galo pra morrer. Tá. É, um lugar pra dar. É, no céu tem pão? O gigante pode estar lá. Você escuta a voz de Calmir dizendo pra você: o galo até morrer. Ele está na forja. A forja. Da fúria. Não. Deixa como a forja. Onde não é o metal o elemento forjado. Mas sim a carne e o espírito. Agora é só se for dar uma guarda. É, onde que é o forja de espírito? Deixa eu só gravar. A forja onde não é o metal. A forja onde não é o metal. A forja que não forja o metal. Sim. Deixa eu gravar essa voz, vai. Faz a voz de Calmir. Então vou fazer a voz de Calmir agora. Faça a voz de Calmir. Theon Leader, ele está na forja, mas não onde se molda o metal, mas sim onde se molda a carne e o espírito. Sabe qual é real? Ele é cego, não viu? Não sei, cara, tá numa forja. Ali, ó, ali. Fim. Deu, né? Deu sim, deu. Com muita certeza. Interrogação, né? É. Fala com o seu sogro, né? Não acaba com interrogação. E aí, Di? Isso aqui é nosso? É brinde? Acho que é. Fica com a gente. É fica com não, vocês. É não acabou ainda, né, a cena? Não é. Não acabou ainda. É, daí todo mundo fica brincando. Não, acabou e vocês não se juntaram. É, pra variar. É, graças então, ao enquanto, morro. Então, enquanto vocês estão separados, todo mundo vai ficar meia dúzia parar, dormindo. Sem fazer nada. Vocês usam os NPCs. Puta, o gordo tá muito bizarro hoje. Tá falando que ele entendeu isso, a forja, que forja carne e espírito, como uma gestação. Então ele está achando que está dando uma mulher sendo parido. Meu Deus. Caramba, colocaram o gigante porque você está dentro de uma mulher, dentro de uma elfa. É, o Gorgon está morrendo, né? Estão fazendo de novo aí. Mas não dá nem tempo de uga-uga, né? Não explica só não. Só o... Ele tá justificando, eu não sei o que vocês estão falando. Com larger, mano. Eu não sei. Falou merda assim, cara. Na verdade é bem simples a resposta disso, tá? Simples, a gente sabe, né? Tá bom, a gente vai ficando no splash. Não, é bem simples. É muito fácil. Muito easy. Na cozinha, né? Você faz a carne. Esse é o animal que você matou. É, esse foi o Theon falando. Meu Deus do céu. Vamos embora, ó. Eles vão falar assim, você ia ficar. Tchau, Di. De...